minutos. O provável Vasco da Gama, Fernando Miguel, Caio Tenório, o Ricardo Graça já está recuperado. Vamos saber se o Ricardo Sapinto vai de Miranda ou Ricardo. Leandro Castan, se ele fica com o Henrique na lateral esquerda ou se lança o Borges Neto. O meio-campo, acredito que ele vai jogar de Andrei, o argentino Léo Silva, Carlinhos e o Marcos Júnior, Ribamar e Thales Magno. É o provável Vasco da Gama, o Juninho também à disposição. Ainda há pouco o Vasco anunciou a contratação do atacante colombiano Gustavo Torres, de 24 anos. A gente já trazia essa informação, ele fez os exames médicos, foi aprovado e foi contratado pelo Vasco da Gama, emprestado até o final de 2021. Tem 24 anos e 1,81 m. Falando das eleições do Vasco da Gama, hoje nós tivemos a data final para a inscrição das chapas e teremos 5 candidatos. Teremos o Alexandre Campello, que tenta a reeleição com a chapa chamada No Rumo Certo, o Jorge Salgado com a chapa Mais Vasco, o Luiz Roberto Levenciano com Somos Vasco, o Júlio Brandt, Sempre Vasco, o Sérgio Frias com a chapa Aqui é Vasco. Aliás, o Sérgio Frias tentou na Justiça Comum adiar a eleição no Vasco da Gama, mas a Justiça não autorizou. O pleito está marcado para 7 de novembro e ontem o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama puniu o Mussa, que é o presidente da Assembleia Geral, por 90 dias, suspenso pelo Conselho Deliberativo. Ele tem uma liminar na Justiça Comum para não ser suspenso e também caiu a eleição online, como chegou a determinar o Mussa. Os vascaínos querem a eleição presencial. O cara indo a São Januário no sábado, dia 7, para fazer essa participação na eleição vascaína, viu, Gama? Rapaz, a eleição no Vasco da Gama já está aí batendo na porta, cara. A semana que vem eu fui na última. A famosa Urna 7. Urna 7, rapaz. Que o Alexandre Campello teve todo aquele imbróglio e tal. E aí hoje o Alexandre Campello aí, o presidente do Gigante da Colina. Ricardo Moreira, sobre o Vasco da Gama, Benítez mais uma vez fora. Que falta faz o Benítez a esse time, né, o Ricardo? E o pior é que não é isso. O pior é que quando se fala, o Tite fala, não, o Neymar é o arco e a flecha. No caso do Vasco aí, o Vasco perde o arco e a flecha, né? Sim. Perde o Benítez e perde o Cano, ou seja, jogadores que se completam dentro de campo e consequentemente ajudam o time nos jogos. O Cano é o artilheiro, o Benítez é aquele cara que organiza na chegada ali no ataque. É uma perda muito grande pro Vasco nesse momento. Mas hoje em dia o futebol também é o Gama. Quem manda hoje num time de futebol, de certa maneira, é o fisiologista. Porque hoje você tem exames de imagem, você tem uma série de fatores que o preparador, o médico, ele antevê uma contusão mais séria. Uhum. Aí o cara chega, ó, o cara tá ali, ele pode estourar a qualquer momento, vamos cuidar, e aí tá fora. Em cima do que você tá falando, sabiamente, Tigrão, o jogador hoje, ele joga com GPS. É tipo até um bustier. Você já viu quando parece um sutiã. Ali tem um equipamentozinho que chamam de GPS, que para a fisiologia passa todo o histórico do atleta dentro de campo. Quantos minutos ele correu, quantos quilômetros ele correu, a fadiga dele muscular, aquela coisa toda. Bem colocar. Antigamente você dizia, não, tô cansado, não tô cansado. E tem um detalhe. Hoje, você evita o migué do jogador. Certo. Aquele jogador que dá o migué, tô com a dorzinha aqui na posterior, não tô conseguindo dar um pique. Tá, filho, vem aqui. Vamos ali fazer uma imagenzinha. Aí o cara vai ver, não vai ver nada ali? Porra, o que tá sentindo aí, cara? Então, até o migué hoje acabou. Tinha um zagueiro do Flamengo que ele gostava de tomar uma Coca-Cola, assim, um Guaraná, com gás. E aí brigava com a esposa à noite, quando chegava de manhã no treino do Flamengo, ele falava com o doutor: ai, dolor. Tá com... E aí não treinava. Falar que é o nome do Gamarra. Porque dor é uma coisa. Dor, já diziam os antigos, é uma coisa subjetiva, né? Subjetivo. Só quem sente é que sabe. Só que, amigo, jogador, o que que tá... Pô, doutor, tô sentindo uma lesão aqui na posterior, na anterior. Tá bom, filho, vamos lá fazer imagem aí pra ver o grau disso aí. Chega lá, não tem nada. Tem uma manchinha, ok, meu irmão? Então até o migué. Não tem mais como dar um migué. Olha, e vou te falar, todos os atletas, eles jogam com dor. Isso aí eu já conversei com atletas de várias modalidades. Não tem como o cara ser atleta sem dor. É. Vários jogadores, o Leandro passou a carreira dele praticamente toda com dor no joelho. O Reinaldo, né? O Garrincha. O Marcos, o goleiro Ronaldo, né? Ele deu uma declaração dizendo que chegou um dia que ele não aguentou mais as dores, aí teve que parar. É. Pô, teve um dia que eu não aguentei mais. A partir de agora eu não aguento mais. Aí ele teve que parar de jogar futebol. Bom, daqui a pouco eu passo aqui a campanha do Caracas na Libertadores. O nosso Wellington Campos está se preparando aí para o jogo do Vascão da Gama daqui a pouquinho em São Januário. Ele chega dentro do Super Futebol Tupi, abertura do Super Futebol com outras do Gigante da Colina. Valeu, Wellington. 7:54. Só relembrando aqui, né? O Caracas empata no Grupo H. Primeira rodada da Libertadores, 1-1 com Boca, hein? Lá na Venezuela. Segunda rodada ele perde no Paraguai para o Libertad, 3-2. Depois, na terceira rodada, ele vence o Independente Medellín, 3-2. O Independente Medellín que acaba na última colocação do Grupo H. Na quarta rodada, ele vence em casa o Libertad, 2-1. Empata na Bomboneira com Boca. Não, isso aqui é outra coisa. O Caracas em casa perde para o Independente Medellín 2-0. E na última rodada toma um pau do Boca Juniors 3-0 na Bomboneira. Perdeu para Caracas. Perdeu para Caracas. Você tá ficando bom nisso. Aproveitando então, Marcos Coelho. Assiste o mesmo programa com você. Participa às vezes. No caso, participa, Tá explicado. Inspiração total, amigo. Daqui a pouco tem Mengão e o nosso Marcos Coelho já chega aqui no Tupi na Rede com informações aí do Mengão, com provável escalação e muito mais. Tudo bem, Coelho? Boa noite. Vinícius Gama, Ricardo Moreira, Bruno Almeida, Thiago Gomes. O nome artístico dele é Bruno Almeida. Meu Deus, se eu conheço não vai chegar a lugar nenhum. Que isso? Bruno Urich. Você não vai chegar no lugar nenhum com esse. Tá errado, não é isso não. É Urich. É pior ainda. Nem ouro. Urich é pior ainda. Teve uma batalha dos Ouriques em Portugal. Olha aí. Sabe? É o nome de uma batalha. Teve batalha dos Moreiras em algum lugar? Claro que não. Se não tá no livro de história brasileiro, não interessa. Mas aí o livro de história do Brasil também conta uma historinha que eu vou te contar, né? Mas enfim, não é esse o assunto. Flamengo e Atlético Paranaense, Vinícius Gama, amigos ligados no Tupi na Rede, mais uma vez, boa noite a todos. Boa. A expectativa é de um Flamengo bem modificado no que diz respeito à equipe que começou jogando na partida com o Internacional no último domingo. O Flamengo tem essa filosofia do técnico Domenech Torren de fazer muitas modificações. Até comentei aqui na programação da Super Rádio Tupi nos últimos dias que pelo fato de o técnico do Flamengo ter mexido somente após os 40 do segundo tempo no jogo com o Inter, é bem provável que tenhamos basicamente um time quase todo modificado para esse jogo. Caramba. Jogam aqueles jogadores que não têm reserva à altura. Por exemplo, o Pedro, nesse momento, não tem um reserva à altura. Everton o Bruno Ribeiro. Henrique chega descansado. Everton Ribeiro também nessa condição. Mas os volantes devem jogar? Porque Arão e Thiago Maia, por exemplo, já não vão atuar no final de semana, pois estarão suspensos pelo Campeonato Brasileiro. Então vão disputar essa partida porque terão tempo para se recuperar. Mas o sistema defensivo, por exemplo, existe a possibilidade de ser bem modificado. No jogo com o Internacional, o Domenech Torren começou com o Hugo Souza, o Isla, o Gustavo Henrique, o Natan e o Felipe Luiz. Eu tô acreditando numa mudança ali nesse miolo de zaga, porque os laterais são posições de confiança, realmente o nível muda bastante quando você mexe, mas geralmente, quando o Domenech Torren, olha o esforço que nós na reportagem temos às vezes, além de apurar, temos que pensar um pouco com a cabeça do treinador também. Quando ele coloca uma dupla em um jogo, isso aí foi até um dado que o Bruno Almeida levantou também outro dia, ele geralmente muda a dupla de zaga para o jogo seguinte. No jogo com o Internacional, ele jogou com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Então não vai ser nenhum absurdo se hoje, Gustavo Henrique e o Natan, melhor dizendo, não vai ser nenhum absurdo se no jogo de hoje aparecer o Léo Pereira entre os titulares. Aí fica a disputa para saber se joga o Tuller, se joga o Noga ou se joga o próprio Gustavo Henrique. Mas é bem provável que tenhamos um Flamengo bem modificado para essa partida, justamente pelo fato de o Domenech Torren ter essa filosofia. Aí vamos perguntar, Coelho, mas vai com time reserva então? Aí eu te faço a pergunta, qual é o time titular do Flamengo nesse momento? Não dá para saber. Em razão de lesões, jogadores convocados, jogadores da base que apareceram bem, eu posso te dizer que em condições plenas, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro são titulares, sendo que o Pedro pedindo passagem, o Gerson também é titular, Thiago Maia vai bem, mas na dupla de zaga, qual é a dupla titular? Rodrigo Caio mais um, talvez? Só que o Rodrigo Caio tá fora. Então, vamos aguardar aí, a escalação deve sair daqui a 15, 20 minutos, e teremos conhecimento dessa escalação do Flamengo. Então, excepcionalmente, Gama, eu não vou fazer um esboço da escalação, não. Então, como diz nosso amigo, vamos aguardar. É, parafraseando o nosso Geraldo Senna, vamos aguardar. Mas eu tô acreditando realmente numa formação diferente, principalmente no sistema defensivo, em comparação ao jogo do último domingo com o Internacional. O Flamengo hoje tem jogadores capacitados tecnicamente para fazer esse rodízio, então vamos esperar, mas a grande dúvida ela fica ali no gol do Flamengo, porque o Diego Alves ele está voltando agora, ele não disputa uma partida desde o dia 30 de agosto, ele foi relacionado, só que aí tem um impasse, Gama. São dois empates, na verdade. Primeiro eu vou falar o impasse de dentro das quatro linhas e depois o impasse de fora das quatro linhas. Dentro das quatro linhas, goleiro é uma das poucas posições que você não pode mexer para ter uma alteração tática durante o jogo. Você tira um, coloca outro. Tem uma sequência, né? Lateral esquerdo você coloca dois, às vezes, juntos. O próprio Ramon entrou com o Felipe Luiz em campo algumas vezes e tudo mais. O Diego Alves, ele não atua desde o dia 30 de agosto. Quase dois meses. Final de semana serão concluídos dois meses sem jogar. Isso para o goleiro é muita coisa. O goleiro ele perde muito quando está um tempo sem jogar. Ritmo, o ritmo de jogo, a velocidade do jogo. Em contrapartida, por questões contratuais, salariais também, falando um português bem claro aqui, ele ganha um salário que é para jogar. E o Diego Alves também tem um histórico, né, cara? Isso aí, tem. Pode ser considerado, se não for um ídolo, pelo menos é um jogador muito identificado com o Flamengo, presente em conquistas importantíssimas como as do ano passado. Esse é o impasse dentro das quatro linhas. Tira o Hugo Souza, que vai se destacando, coloca o Diego Alves, que está há quase dois meses sem jogar, coloca o Diego Alves, que está há quase dois meses sem jogar, então deixa ele no banco, mesmo recebendo o que recebe, é para isso que ele recebe isso. Esse é o impasse dentro das quatro linhas. O impasse fora das quatro linhas. O Diego Alves, ele viajou para Porto Alegre, digo para Porto Alegre porque o Flamengo se preparou ontem e segunda-feira na capital gaúcha. Só ontem, no final da tarde, início da noite, que viajou para Curitiba, onde enfrenta daqui a pouco o Atlético Paranaense. O Diego Alves ele viajou para Porto Alegre com a informação que a renovação contratual com o Flamengo, consequentemente a extensão do vínculo até 2022, estava concluída, sacramentada. Sendo que essa negociação que foi concluída foi entre o Departamento de Futebol do Flamengo e os representantes do Diego Alves. Depois de fecharem o negócio, essa proposta foi levada à alta cúpula da diretoria, e aí podemos incluir o próprio presidente Rodolfo Landim, e eles obtiveram a informação que o Diego Alves obteve um reajuste nesse acerto que foi feito com o Departamento de Futebol. E lá em cima estão discordando desse reajuste, porque é um momento de pandemia, restrições financeiras, entrando pouco dinheiro. O Diego Ribas aceitou renovar o contrato, reduzindo o salário, e o Diego Alves pediu um reajuste. Recebeu a palavra que teria um reajuste inferior ao que ele solicitou, mas mesmo assim um reajuste. E um reajuste para quem ganha R$700 mil por mês, um reajuste de 15, 20% nisso já é muita coisa. A informação, inclusive, é que é um valor superior a isso, que o salário beiraria ali a margem de R$1 milhão. Então, nesse momento, mais uma vez, rebobina a fita, a renovação contratual do Diego Alves está emperrada. E para finalizar esse assunto, Aí eu faço questão de voltar no tempo. 2018, o Flamengo brigava pelo título brasileiro com o Palmeiras. E o Diego Alves sofreu uma lesão. Quando ele volta da lesão, o César estava muito bem no gol do Flamengo. Dorival Júnior, à época treinador, não tirou o César. Diego Alves se recusou a viajar, salvo engano, para Curitiba também. Era um jogo com o Paraná. Ele se recusou a viajar porque obteve informação que ficaria no banco de reservas. Teve problema com o Dorival Júnior, teve problemas também com o Carlos Noval, que na ocasião era o diretor executivo do Flamengo. Ou seja, ele não aceitou a condição de reserva. Ele tem mais dois meses de contrato pela frente. Todas essas questões mencionadas em pauta, ainda por cima, o Hugo Souza agarrando muita bola, Gama. É, isso aí que eu ia falar, ó, Coelho. Como é que o Diego Alves ia reagir se ele ficasse ali na reserva e tal, de um goleiro mais novo, não só com a história que ele tem no Flamengo, mas em toda a carreira, entendeu? O Diego Alves teve também esse problema aí com relação à viagem, quando o César acabou sendo titular. Agora, o Hugo Souza, sim, ele ia reagir melhor, uma continuidade, de repente, numa reserva, do que o Diego Alves. O Diego Alves, não sei como ia reagir a isso não, cara. Até porque é o caminho natural, né, o Vinícius Gama. É, o Hugo Souza, ele ficaria chateado com uma reserva? Mas é novo ainda. Mas é novo, ele tem uma carreira inteira pela frente, tem 21 anos e mal ou bem. Aí não sei se você, o Ricardo Moreira, o próprio Bruno vão concordar comigo. Pelo que ele apresentou no Flamengo, se ele não for titular, ele pelo menos é o reserva imediato. Uhum. O César caiu um pouquinho e o Gabriel Batista foi pro final da fila, eu entendo isso. Queria ter a opinião de vocês agora para ver se vocês concordam comigo. É, eu acho que o Ricardo, ele já até falou a respeito disso, da opinião dele, que ele é a favor da volta do Diego Alves. É, mas o Hugo, ele pode esperar mais um pouco e tal, por causa da posição de goleiro, né? Pelo que o Coelho está dizendo, já que a renovação do Diego Alves está emperrada, o Flamengo dá sinais de que não tem muito interesse de renovar. Pelo menos assim, está emperrada por quê? É o jogador que está dificultando ou é o clube que está, de repente, colocando algum empecilho? É, já que o Hugo está agarrando bem, você tem o César lá como um reserva imediato. E o Flamengo sabe que se o Diego voltar a renovar com o Flamengo, tem que ser titular, senão vai ter uma complicação interna. Exato, porque são 700 mil reais com reajuste. Como é que vai reajustar um cara que ganha 700 mil para botar na reserva? Você não pode colocar um patrimônio. E não estamos falando de um goleiro que é considerado um ativo no mercado. Exatamente. Hoje. O que é um ativo? O Hugo é um ativo. Sim, é um cara novo. Mas está em ascensão. Que pode gerar uma receita, ser outro vendido. Já é uma realidade, esse está em ascensão. E final de carreira, 35 anos. Ele tem aí um curto período pela frente. Talvez até um pouco mais, porque goleiro demora um pouco mais para aposentar. Estamos vendo aí o Fernando Praz, o próprio Rogério Ceni demorou. Enfim, mas aí é outro assunto. O Flamengo tem duas opções. Ou usa um goleiro bom, Diego Alves, dispensa comentários tecnicamente. Já foi goleiro da seleção brasileira. Na Europa tem uma carreira consagrada também. Ou então você investe num garoto da base, que custa bem menos e que numa eventual venda pode render cifras milionárias ao Flamengo. Talvez esse, ô Gama, seja o grande dilema que a diretoria do Flamengo vai encarar nas próximas semanas, o processo de renovação do Diego Alves. E por mais que ele tenha já explicitado, desde maio, vocês vão lembrar no noticiário, eu sempre vinha falando, renovações do Diego e Diego Alves estão bem encaminhadas e na época a do Diego Alves era considerada ainda mais fácil que a do Diego. Só que o tempo foi passando, aí veio pandemia, esse assunto ficou em segundo plano, veio o processo de saída do Jorge Jesus, veio o processo de chegada do Domenech, veio a saída do Rafinha, outros assuntos foram tomando maiores prioridades. Uhum. Quando o Flamengo se deu conta, já era setembro e o Diego Alves ainda sem o contrato renovado. Na minha sensibilidade, Gama, Ricardo Moreira, Bruno Almeida, amigos do Tupi na Rede, se o Diego Alves não aceitar renovar mantendo o salário que tem ou até reduzindo, dificilmente ele fica. São remotas as chances dele ficar reajustando o contrato. Pode acontecer? Pode. Até segunda-feira era a realidade. Mas a opinião que veio de cima do presidente Rodolfo Landim e de pessoas também da alta cúpula da diretoria fazem esse cenário modificar e hoje o Diego Alves já não é tão unânime nas opiniões quanto era há 3-4 meses. Rapaz, até se, pela fase do Hugo Souza. Se esse fenômeno, isso contribui também. Se esse fenômeno Hugo Souza não tivesse acontecido, o Diego Alves já teria renovado o contrato. Com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. Com certeza. Não tenho dúvida alguma. E a informação de bastidor também, que circula, é que esse fato também foi levantado. Porque uma coisa é você questionar um salário alto, valioso, maior salário de goleiro do Brasil, quando você é o único da posição naquele nível disponível para o seu clube. Hoje em dia, a diretoria do Flamengo entende que não há necessidade de um reajuste tão drástico tendo o Hugo Souza ali disponível, que você pagaria, não sei, ainda por renovar o contrato, teria um salário de um terço, um quarto, em comparação ao salário do Diego Alves. Bom, daqui a pouco a gente vai também na nossa enquete, mas Bruno Almeida, e aí, a respeito de Diego Alves, Hugo Souza, e aí, Bruno? Eu concordo que a diretoria do Flamengo, se não tivesse Hugo Souza em ascensão, já teria renovado com o Diego Alves, até porque o Diego Alves, ele é considerado sim um ídolo do clube, ele foi campeão da Libertadores, sendo fundamental na campanha, tanto na fase de grupos, como no mata-mata, contra o Emelec, contra o Grêmio, e antes ele não tinha um reserva à altura, então realmente... Se não tivesse o Hugo, tenho certeza que já teria renovado. Eu acho que a diretoria quer renovar com o Diego Alves, mas ao mesmo tempo, agora com o Hugo, está fazendo aquele... Ah, tudo bem, se não renovar, temos um bom goleiro. Mas, na minha opinião, se não renovar com o Diego Alves, a diretoria vai passar uma imagem ruim para os jogadores, para o vestiário, para os jogadores que estavam no time no ano passado. Por quê? Os jogadores que foram campeões da Libertadores, do Brasileiro, são considerados ídolos do clube, vão ver que se surgir um garoto talentoso, eles ficam meio que em segundo plano. Ah, quer dizer que se surgiu um jovem... Já tá acontecendo na defesa. Exatamente. Se surgiu um jovem talentoso, quer dizer que eu vou perder a minha vaga aqui? Quer dizer que eu vou perder o meu... O clube não vai fazer questão de renovar. E tudo que na lateral esquerda não dura muito tempo. Mas o Felipe Luiz, ele ainda tem muita credibilidade com o Domi. Tá jogando bem. Tudo bem, mas se der espaço pro jovem Ramon atuar... Não, bota o Ramon em jogo, o moleque vai voar. Sim. Sem querer sair em defesa... Até porque não faz o meu tipo também defender dirigente, filosofia e tudo mais. Isso aí, cada um tem o seu jeito de gerir o clube. O que o Bruno falou é prudente, só que a diretoria do Flamengo aprendeu muito com o caso Rafinha também. De você valorizar, oferecer, e na hora de escolher, a pessoa escolher outra. Tanto que nessa janela, em todo o processo de renovação, os representantes do Diego Alves alegaram que era de interesse permanecer, mas que... Existiam outras propostas do mercado internacional. Fazendo leilão, né? Bem isso. O Flamengo tá cavaleiro, pra não aceitar mais esse leilão. Eu só tô falando que pode parecer para outros jogadores, jogadores que estavam no time, por exemplo, no ano passado, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o seguinte, então quer dizer que surgindo alguém jogando bem, a diretoria não vai mais fazer questão de mim que, pô, dei a minha vida, fui campeão de tudo aqui pelo clube. Por exemplo, o Gabigol tem o Pedro agora que tá jogando muita bola, já se questiona a titularidade dele. Então quer dizer que, se chegar uma proposta por mim, a diretoria não vai fazer questão, entendeu? É um sentimento que pode passar, na minha opinião, para os jogadores. Não quer dizer que seja isso, até porque a diretoria quer renovar com o Diego Alves, só não quer fazer um ajuste grande, questões da pandemia, questões do Hugo Souza surgindo. Tô falando que na cabeça do jogador, no vestiário. Até porque o Diego Alves é um dos líderes do grupo, de Coelho sabe ele bem. Tem até... Ele divide ali um dos capitães, né? O Diego, o Ribas, o Everton Ribeiro e ele. Quando um não tá no campo ali, o outro. Então, tanto que quando levantava a taça, eram os três que levantavam as taças. Então, é um dos líderes do grupo. Foi titular importantíssimo nas conquistas do ano passado. É considerado um ídolo do clube. E a diretoria não fez questão de renovar. É o que passa. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo. Sim, mas na cabeça do jogador pode acabar mercado, né? Tendo isso. Lei de mercado. Não, eu não estou dizendo se é certo ou errado. Estou dizendo a cabeça do jogador no vestiário que pode Flamengo passar para tá ele. Não está mais refém do Diego. Esse fator é verdade. Isso pode acabar pesando. Só que tem duas questões aí em pauta que são muito importantes e a gente não pode esquecer. Primeiro é o momento financeiro atual de todo mundo. Vivemos uma pandemia que as arrecadações estão difíceis, então para você fazer qualquer tipo de reajuste fica mais complicado. Segundo ponto, o Diego Alves, ele queria também, não vou nem conjugar no passado, ele quer essa renovação justamente para entrar nesse patamar do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, do Arrascaeta e do Gabigol. Todos têm contratos longos com o Flamengo, pelo menos até 2023, e todos recebendo muito bem. O Diego Alves, ele chegou em 2017, desde então não teve renovação contratual, consequentemente, não teve reajuste salarial e ele quer essa condição. Hoje o Flamengo entende que não há necessidade para essa posição e entende também que talvez não valha tanto a pena você ter um reserva que não aceita ficar na reserva e recebe o que recebe. Quanto tempo seria esse contrato? Digamos que o Flamengo renove. O Flamengo queria um contrato curto. Curto. O Diego Alves, ele queria, num primeiro momento, o contrato até o final de 2023. Olha só, 23. Então, a hora da negociação, foi até um acordo, que foi definido. Nem eu, nem você. Nem 2021, nem 2023. Vamos aqui de 2022, que chega o meio termo. E o mesmo valeu pro salário. Diego tem 35 anos, né? Isso, 2023 ele fica... 21 e 22. Mas pra goleiro isso aí não pesa tanto. Temos algumas provas Fábio, aí que... Fábio, por exemplo. O Fábio, o Praz, muitos goleiros em atividade aqui em destaque no futebol brasileiro. A questão salarial foi isso também. O Flamengo deixou claro que não dava pra reajustar muito naquele momento. Citou o exemplo do Diego Ribas, que aceitou a permanência reduzindo o salário. O Diego Alves pediu ali uma redução, uns falam em 30%, outros 40%. De reajuste. O Flamengo foi e falou, ó, nem eu, nem você. Vamos no meio desse caminho. Só que quando chegou na alta cúpula, falou, não dá. E inclusive agora, em primeira mão aqui, vamos, escalação do Flamengo. Boa. O Tupi na rede, hein? Olha só, Hugo Souza. Hugo Souza. Olha, colocando lenha, né, nesse debate que estamos aqui. Diego Alves no banco de reservas. Isla, Noga, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia e Arão, os dois suspensos do final de semana, Gerson descansa, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Do meio pra frente é quase o time titular, do meio pra trás a dupla de zaga modificada, os laterais são os titulares absolutos. É, então a dupla de zaga modificada, Gerson poupado, Bruno Henrique confirmado e Diego Alves é o titular hoje. E detalhe, Diego o Flamengo, Alves, né? Hugo Souza titular hoje. Eu acredito que o Flamengo está sinalizando que não vai renovar com o Diego Alves. Se renovar com o Diego Alves, contrato de 2 anos, nem eu nem você. O Flamengo se vê obrigatoriamente em emprestar esse Hugo Souza para algum clube. Porque vai enfiar o moleque 2 anos na reserva? Não dá também. Não dá. Então não dá. Eu lembro de um goleiro que foi eterno reserva no Vasco. Não sei se você lembra aqui, o Caetano. Tinha o Márcio também depois. Márcio, Caetano. Foram reservas assim... Durante muitos anos. E goleiro, você não tem oportunidade de jogar. É verdade. Então, e aí o barco passa, você fica. Vai ter que botar o garoto pra rodar em algum lugar. Até pra valorizar o cara. Temos alguns exemplos de alguns goleiros que tiveram as carreiras, podemos dizer, despedaçadas justamente por não jogarem. O Flamengo tem um exemplo claro do Fábio Noronha, que apareceu lá nos anos 90, só que era uma época que tinha o... Primeiro o Zé Carlos, depois o Gilmar, aí apareceu o Roger, Klemmer, e ele ficou pelo caminho, não sei teve... Sei que o Fábio Noronha foi parar no Fluminense, na pior fase da história do Fluminense. Isso, cara. Mas ele era muito promissor quando apareceu na equipe do Flamengo. E recentemente, mal comparando, nós temos o exemplo do César. O César foi campeão da Copinha em 2010, 2011, agora. 2011, sendo um dos destaques, sendo que numa época em que o Flamengo... O César, ele era do elenco profissional na época do Bruno ainda, sendo que ele era o quarto, quinto goleiro. Ali tinha o Diego, tinha o Paulo Vitor, e aí depois tinha o César. Aí o Marcelo Lomba ganha algumas oportunidades, Flamengo contrata o Felipe. Aí o Paulo Vitor ganha a chance. O César só foi ter regularidade no gol do Flamengo 2015 para 2016, 5 anos depois de aparecer. Você fica 5 anos no banco de reservas sem ter um time de aspirantes... 5 anos sem jogar, é ruim, e o César era goleiro de seleção brasileira, é por mais talentoso que você seja, o barco passa e você fica. Então aí o que o Tigrão falou é correto. Se o Flamengo optar pela permanência do Diego Alves, ou vai ter que implementar um sistema de rodízio no gol, como alguns times de lá fora fazem, no campeonato por pontos corridos é um goleiro no mata-mata é outro, ou então empresta o garoto para ele continuar agarrando em algum lugar, porque se deixar no banco, vai desperdiçar uma das grandes promessas dos últimos tempos do gol do Brasil. Não tô falando do Flamengo, não. Do Brasil. O Hugo Souza hoje ele tem características raras nos goleiros. Ele é alto, grandalhão, ágil, consegue pegar bola rasteira. No cara a cara, ele é quase perfeito. Precisa melhorar ainda a bola aérea e a saída de bola. Mas para um garoto de 21 anos, ele tem a carreira inteira pela frente para melhorar isso. Agora eu preciso ir para arrumar a casinha, porque daqui a pouco tem a abertura da jornada. Então arrume a casinha, valeu aí pelas informações do Mengão. E feliz dia do flamenguista, toda a audiência da Super Rádio Tupi, todos os rubro-negros que estão nos ouvindo nesse momento, Tupi na Rede, um dia especial desde 2007, é uma data celebrada, tá lá ó, no Diário Oficial, é lei. Então, um abraço para vocês que fazem a audiência da Super Rádio Tupi, um lugar tão especial, o carinho de toda a nação rubro-negra. Um forte abraço em todos vocês flamenguistas. É isso aí. Aliás, bem lembrado, Coelho. Só como destaque aqui, deixa eu mandar um abraço para o Merica e também para o Chapolin rubro-negro. Merica faz aniversário. No sábado, no domingo, né? É, na domingo. Semana. Ele tem aniversário aí, tá chegando. Eu recebi essa informação do Merica também. E o Chapolin tá devendo minha placa. É, falar nisso, cara, ele pediu aqui a frase aí pra vocês, pra ele botar lá na plaquinha e tal. Enfim, entre em contato aí com o Chapolin que ele faz, ele tá interessado em fazer. Ele manda aqui um abraço também pra Flávia, esposa do Merica. Valeu, Coelho. Valeu, Gama, Tigrão, Bruno. Valeu. Grande abraço, então, Marcos Coelho. Daqui a pouco, outras informações do Mengão na abertura do Super Futebol Tupi. 8:18. Bom, time Flamengo é isso. Vamos então pular aqui, né, nessa reta final de Tupi na Rede para o Botafogo, rapaz. Botafogo que jogou ontem. O deixa eu mandar um alô aqui rapidinho pro Ivan Barros. Não, vamos dialogar, tá cara, pra não esquecer Norte. Essa galera também. Valeu, Ivan Barros. Abraço pra você em Carolina do Norte, nos Estados Unidos, curtindo. A galera que tá seguindo o Instagram da Rádio Tupi, @RádioTupi, seguindo o nosso Instagram. E também o Ricardo Moreira Tigrão. E você, né, Gama? É isso aí, o @ViniciusGamaTupi. Até bom que tenha muito abraço aqui chegando e eu acabei esquecendo. José Luiz Braga, ele tá mandando aqui um abraço para todo mundo, dizendo que tá ligado. E o terror daqui de Santa Cruz é o ônibus 398, aí, dá tá medo de usar. Pensei que era o trem, não é mais o Wallace Martin, nem o trem. É a linha, qual é a linha? 398. É a linha 398, terror de Santa Cruz. Isso aí. É, 398, cara, era o antigo S3, antigo S3, Sepetiba, Campo Grande. Realmente tudo caindo aos pedaços, rapaz. Enfim, um dia eu vou dar um jeito lá naquela Zona Oeste, hein? Rapaz, era tão gostoso andar. Eu me alistei na base aérea de Santa Cruz, né? Uhum. Eu fui dispensado da Marinha lá, que eu queria ser fuzileiro naval. Mas aí os Comanf lá, o Comanf, até rapaz, no Tupi na Rede entrou um Comanf aí me zoando. Teve um Comanf lá, meu primo ficou como recruta, aí quebrou a perna num treinamento. E os Comanf jogavam bomba no alojamento, jogavam você dentro da piscina amarrado, penduravam você em árvore. Aí eu desisti, falei, esses caras são malucos, vou ficar aqui não. Esses caras vão me quebrar, ou... Aí eu fui lá pra base aérea de Santa Cruz, me alistei lá na base aérea de Santa Cruz, fui pra lá. Já estive lá. E aí era fácil, rapaz. Eu chegava ali, eu pegava o trem até Campo Grande. De Campo Grande pegava o ônibus e me deixava dentro da base. Isso. Era Campo Grande base. Cara, o trajeto era tranquilo, os ônibus eram tranquilos. Naquela época, nos 80. Quer dizer, agora, em vez da coisa melhorar, quando piora, né, bicho? Piorou, infelizmente. Cara. Era uma viagem tranquila, de Campo Grande até a base aérea, cara. Você falou da base aérea de Santa Cruz, cara, no 7 de setembro. Eu morava na época em Sepetiba. Cara, os aviões, né, os caças, davam ali uns rasantes, não dão cara. Mais, né? Não dão mais, não, dão mas, mais, cara... Né? Era caça pra tudo quanto é lado, não tem nem caça voando, não tem mais, impressionante, cara. Impressionante. Que coisa. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o árbitro Francisco José, que mandou uma foto aqui, ó, do YouTube, na telão aqui, cadê? Ah, enfim, já abri. Mas ele mandou uma foto aqui, aparecendo a gente no telão. Beleza, irmão. Lá no YouTube e tal, valeu. Também a Linda Lima... Aqui, mais gente no @ViniciusGamaTupi. É, o nosso Thiago tá empolgado. O nosso Bruno David. Valeu, Bruno. Um abraço pra você e pra todo mundo, essa galera ligada aqui através do nosso canal no YouTube. Manda um abraço pro meu amigo Neuder Chagas, tá lá em Los Angeles, tá ligado? É o Pipoca. Valeu, Pipoca. Um abraço pra você também pro Neuder, lá nos Estados Unidos. E também quem tá ouvindo aqui é o Dilson Meirelles, curtindo também o Tupi na Rede. Valeu, Dilson Meirelles, um abraço pra você. Valeu, Francisco Pinheiro, pela audiência. 8:21, deixa eu pular aqui para o Botafogo, rapaz. Mais um técnico aí que cai, né, demitido, mas o Bruno Lazzaroni vai continuar como auxiliar técnico. Não é mais o técnico do Botafogo que ontem. Rapaz, ontem eu tinha quase certeza que o Botafogo não perderia pro Cuiabá. Mas aí vão falar, pô, mas o Cuiabá tá bem na Série B e tal, mas o Cuiabá cheio de desfalques, 4 no time titular, 7, né, 11 no total, e o Botafogo consegue perder pro Cuiabá, rapaz, jogando no estádio Nilton Santos, jogando mal, entendeu? Botafogo sem poder ofensivo, cara, preocupa muito a situação atual do Botafogo. Preocupa, cara. Mais ainda após os depoimentos do Montenegro. Do Montenegro. Pois é, cara. O clube está falido, segundo o Montenegro. Impressionante isso. Cara, que assim coisa. Assim como muitos outros, né? Rapaz, tinha um caso. O Guarani de Campinas ia perder o Brinco de Ouro. Não perdeu. Tá lá ainda, né? Não sei quem tá que lá. A Portuguesa ia perder o Canindé. Tá lá ainda, lá. Tá tudo de pé. Vários clubes estão operando no vermelho, operando sabe Deus como. Então, assim, a gente fica muito sentido, fica muito preocupado com essa declaração aí do Montenegro. Só que há anos atrás que Guarani e Português estavam afundados de dívidas, iam perder tudo e tudo a leilão. Estão aí, estão sobrevivendo. Então, Botafogo também tem como... Cadê o Montenegro? É um grande botafoguense, né? Graças a Deus, com bom recurso financeiro. Mas também não é um cara que tá ali para bancar o clube a vida inteira. Cadê os botafoguenses com dinheiro, né, para ajudarem o clube? O Vasco sempre teve ajuda de vascaínos ilustres, o próprio Fluminense, Flamengo não sei muito bem. Cadê os botafoguenses com recurso para ajudar o clube nesse momento? Cadê o projeto Irmãos Moreira Salles, né, que são milionários também? São botafoguenses? Vamos lá, vamos ajudar de alguma forma. Cadê o projeto Botafogo S.A.? É, cadê a mobilização para se ajudar o Botafogo nesse momento? Outros clubes também no Brasil também viram. O Santos, o presidente do Santos falou que o Santos também estava quebrando. Né? O Santos, gente. O Santos. O que é isso aí? Isso aí é fruto de administrações contra... É isso aí, ó. Quer ver? Mandou... O cara agora não é mais técnico, é auxiliar. Uhum. Vai ter que contratar um técnico, não vai? Aí, quanto tempo esse cara vai ficar? É mais um para entrar na justiça trabalhista contra o clube? Pois é, e agora assim, o argumento assim é o seguinte. Ah, agora a gente quer um técnico experiente. O Autuori era, né? O Autuori. Cadê? Pagou o Autuori? Ele recebeu tudo? Ele vai botar o Botafogo na justiça? Quantas ações trabalhistas o Botafogo tem é exemplo de outros clubes? É assim que ele gera a coisa, pô. E aí a coisa... Um dia a coisa vai explodir na mão de alguém. É, amigo, situação complicada, o Botafogo agora tem que vencer lá o Cuiabá, 2 ou mais gols de diferença, no Campeonato difícil, Brasileiro, né, é 16º com 19, lá na Arena Pantanal, e é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, 16º com 19, situação complicada do Botafogo. Ô, Bruno Almeida, e a nossa enquete aí, e o fogão, enfim, fala aí, Bruno. É, sobre a enquete, primeiramente, perguntando sobre se o Flamengo é favorito para vencer o Atlético na Arena da Baixada, 75% dos votantes acreditam que sim. Eu acho que essa é fácil. O Flamengo é favorito. É essa daí, hoje, pelas situações na tabela, mesmo jogando fora de casa. E como o Tigrão falou também, né, sem torcida, é mais um ponto que pesa a favor do Flamengo. Então, 75% dos votantes acreditam que sim, o Flamengo é favorito, 25% que não. Já se o Vasco conseguirá vencer o Caracas hoje pela Sul-Americana... Essa é mais difícil. E essa é surpreendente também a resposta, hein? Ah. 74% dos votantes acreditam que não. Que não. O Vasco não vai vencer. Lembrando que o Vasco joga sem o Benítez, como falou já aqui. Olha, o eu acho que a galera do Mengão foi com tudo aí nessa enquete. É, a galera do Mengão foi. A gente tem que sempre levar em conta que, né, nesses votos de enquete, a torcida rival acaba votando também. É, então, claro. Aparece aqui o Vasco. Então, a galera do Mengão, que já estava votando na outra enquete, aproveita para votar na do Vasco, para dar aquela secada, para dar aquela zoada no rival. Então votou, mas 74% votando que não e 26% votando que sim, o Vasco, que não vive grande momento, assim como o Botafogo, né? Como vocês estavam falando, o Botafogo, realmente muita complicação acontecendo, o Thiago Veras também nesse momento postando atualizações sobre as falas do Montenegro, e o Montenegro falando falas duras, falando que o Botafogo está falido. É uma situação bem complicada do Botafogo nesse momento. Como vocês falaram, também demitiu o Bruno Lazzaroni. Nem sei por que efetivou, né? O Bruno Lazzaroni ficou 5 jogos e já foi demitido. Já que querem um técnico experiente, poderia ter ido atrás de um técnico experiente antes. Não tem por que você efetivar o técnico se você não tem confiança nenhuma nele. Depois de 2 tropeços, vai demitir ele. Já desde o começo falava, o Lazzaroni é interino, estamos procurando um técnico experiente. Não entendi por que efetivou. Se você não tem confiança nenhuma no técnico, porque o Lazzaroni chega com 2 vitórias, aí tem agora 3 tropeços seguidos e já demitem o treinador, mostra que não tinha confiança nenhuma no técnico. É isso aí, olha aí, na Copa do Brasil, 8ª de final, jogos de ida, hoje na Vila Belmiro, Santos e Ceará empataram 0-0, Santos teve jogador expulso, portanto não saíram do 0-0. No Olímpia, em Goiânia, o Inter de Porto Alegre vai vencendo o Atlético Goianiense 2-0, hein? Internacional poupando alguns jogadores e tal, mas conseguindo um grande resultado. Fluminense, rapaz, que foi eliminado pelo Atlético Goianiense. Só tem brasileiro, né? É, só tem o brasileiro. O lado bom é que só vai agora focar no Campeonato Brasileiro, né? Se a gente pode falar em lado bom. Às 9h30 na Arena Corinthians tem Corinthians e América Mineiro. Eu não vejo favorito nesse jogo. E na Arena da Baixada tem Atlético Paranaense enfrentando o Flamengo. Olha aqui, um abraço para Júnior Lima, um abraço para Abel Moreira Dias, lá em Milford, Estados Unidos, Massachusetts, dizendo que serviu aqui na Marinha, na área de Mocanguê. Um abraço também para o Beto Ventura. Valeu, irmão. Muito bem. É o que, Bruno? Palotino. Teve gol. Teve gol? Teve gol. Eu chamando o Gama para falar que teve gol. Fala aí, plantão Tupi de Esporte. Bruno Almeida. Bruno Urick. Bruno Almeida. Plantão Tupi de Esportes. Alô, Bruno Urick. Lanús empata contra... O Lanús empatou, cara, contra o São Bruno Paulo. Urick 1-1. É muito feio. Que isso, cara? Tá falando do meu nome? Gol de quem? Urick. Combina, Vinícius Gama. Aqui, ó. Vamos ao plantão informativo. De imediato no plantão Tupi de Esporte. Bruno Urick. Fala aí, Bruno. É. Pô, bonito. O ouvinte não vai nem entender. O que é Bruno Urick, cara? É, fica no Almeida o mesmo. O ouvinte vai achar que eu errei o nome, né? É melhor Bruno Almeida. Bruno Almeida, é. Maravilha total. Ô, Ricardo, mais alguma coisa aí? Alô e tal? Não, né? É isso aí. Vamos um então na Liga dos Campeões da Europa? A galera que tá aqui no Instagram, obrigado pelo carinho aqui no arroba Rádio Tupi, também no arroba Ricardo Moreira Tupi ou Ricardo Moreira Tigrão. Fala. Maravilha. Liga dos Campeões da Europa, Grupo E. Tivemos hoje a vitória fácil do Chelsea, 4-0 para cima do Krasnodar da Rússia. E o Sevilla venceu o Rennes da França por 1-0, o jogo do Grupo E. O Chelsea é o líder do grupo com 4, o Sevilla tem 4, o Krasnodar 1, o Rennes também 1. No Grupo F, tivemos aí o Borussia Dortmund vencendo o Zenit da Rússia por 2-0, Clube Brugge e Lazio empataram por 1-1. Eu acho que quem passam nesse grupo aí, Lazio e Borussia Dortmund. E no outro grupo, o Grupo E, Chelsea e Sevilla. No Grupo G, tivemos hoje a vitória do Barcelona em Turim, 2-0 para cima da Juventus e o Ferencváros. Você gosta do Ferencváros, Ricardo? Eu não gosto não, mas é uma região que não me... Não gosto muito dessa região. Não queria conhecer a Hungria, não? Não. Não, a Hungria é bom. A Hungria, pô. Budapeste, né? Aliás, sabe que a capital da Hungria, que é Budapeste, eram duas cidades, foi unida em uma. Era a cidade de Buda e a cidade de Peste. Peste, né? Então eles uniram. Isso é verdade, eles uniram as duas cidades, ficou como capital Budapeste, que é uma cidade histórica, né? Tem um lado histórico e o lado moderno. Muito bem, tivemos no Grupo H o Paris Saint-Germain. Vencendo a equipe do Istambul por 2-0, Neymar saiu de campo, né, machucado, e o Manchester United goleou o RB Leipzig por 5-0, Grupo H. Acompanhou aí a Liga dos Campeões, ô Bruno? Neymar saiu machucado, né? Neymar saiu machucado com 20 minutos, se eu não me engano, realmente foi uma pena. Eu acompanhei o jogo do Manchester United também hoje, foi 5-0 depois que entrou o Bruno Fernandes, meu xará, e o Rashford. O time estava 1-0, o Rashford fez 3 gols, o Bruno Fernandes participou de um deles e o time venceu por 5-0. O Leipzig venceu o PSG fora de casa, agora venceu de goleada o Leipzig, que foi semifinalista da última Liga dos Campeões. Está bem encaminhado aí na fase de grupos o Manchester United. Maravilha, resultado aí da nossa enquete, ô Bruno. O resultado foi esse, 75% dos votantes acreditam que sim, o Flamengo é o favorito para o confronto de hoje contra o Atlético Paranaense, e 74% dos votantes acreditam que o Vasco não vai conseguir vencer hoje o Caracas na Sul-Americana. Valeu, Bruno, abraço para você. Suas considerações finais aqui no Tupi na Rede, Ricardo Moreira. Um abraço aí para essa galera do Tupi na Rede, tamo junto sempre. Fala aí, Bruno, o que é? Não, só queria falar uma coisa para você, Tigrão. 25 de julho de 1139, Batalha de Ourik, uma batalha importantíssima que aconteceu em Portugal, e ela serve a partir daí de argumento político para justificar a independência do Reino de Portugal. Pode pesquisar no Wikipédia. Pô, o cara foi no 39, século 12, então as coisas vieram de lá para cá. Enfim. O cara foi no Google lá pesquisar. Ele vasculhou uma coisa bastante interessante pra gente aqui, né? Obrigado. Agora eu vou dormir mais tranquilo. Ou seja, Urique. Nem ele sabia a história. Pode marcar, depois entra lá e pesquisa. Vou dormir mais tranquilo na Batalha do Urique. Aquele boa noite. Meu amigo. Valeu, Bruno, valeu, Ricardo Moreira, e claro, a todos vocês que participaram através do Twitter, as nossas redes sociais, YouTube, WhatsApp 98018-8880. Lembrando que dentro de instantes a bola vai rolar 9h30 para Flamengo e Atlético Paranaense com o garotinho José Carlos Araújo, os comentários do Apolinho Washington Rodrigues, e também a Copa Sul-Americana, São Januário, Vasco e Caracas da Venezuela, narração do aniversariante do dia, o Evaldo José. Parabéns para o Evaldo José, aniversariante do dia. Gente boa demais, né? Beleza. E também os comentários do Dé, o Aranha. Todos vocês, aquele abraço, galera. Valeu, galera. A gente faz rádio com amor e a nossa amizade só dá tupi. Amiga de todas as horas, da dona de casa e do trabalhador. De dia, de tarde, de noite e de madrugada estamos aí. A Tupi tá ligada em você e você tá ligada é na Tupi. No carro é só alegria, em casa a melhor companhia. É tudo feito pra você no amor. Somos todos da mesma família, da família Tupi. A Rádio Tupi vai aonde você for. A gente faz rádio com amor, tá rolando o maior tititi. Beleza, beleza. O Rio já consagrou, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. É isso a aí, gente, meu povo! A gente faz rádio com amor, super rádio do Brasil, o maior tititi. Vamos lá! O Rio já consagrou, a Tupi é o povo e o povo vai dizer, é Tupi. Vai, parceiro! É muita gente ligada, da Pavuna, Japeri. Todo mundo tá dizendo, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Gente com a bainha feita, até gente com a calça pescando siri. Todo mundo tá dizendo, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. É, o povo roxo e Nilópolis, Nova Iguaçu e também Miriti. Todo mundo tá dizendo, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. E na Baixada não é brincadeira, tem Madureira, Bangu e Acari. Todo mundo tá dizendo, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Pode acabar a luz, olha, eu não tô nem aí. O meu rádio tá sempre ligado, é Tupi, é o povo e o povo é Tupi. Se passa lá no Estácio, lá em Caxias ou no Catumbi, todo mundo tá dizendo, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Vamos lá! A gente faz rádio com em 5 segundos, Super Futebol Tupi. Tupi, o show do futebol. Atenção, torcedor. A partir de agora, o futebol é o show. Está começando o Super Futebol Tupi. Super Futebol Tupi. A bola vai rolar. Super Futebol Tupi. O sol do Brasil. Aí vem mais uma fera do timaço da Tupi. Wagner Menezes. Agitando a massa, lá vou eu de novo. Pela Tupi, concentração da seleção brasileira do rádio. No ar, o Super Futebol Show Tupi. Diga onde você tá, que eu quero vir. Diga onde você tá, que eu quero vir. Só dá Tupi, lá no boteco só dá Tupi, na praia, no táxi, na roda de samba só dá Tupi. Seleção brasileira do rádio é Tupi, show de bola no meu estádio é Tupi. Tupi! Diga onde você tá, eu quero ouvir. Diga onde você tá, eu quero ouvir. Todo mundo já sabe, futebol é na Tupi. Wagner Menezes. E livre, leve e solto no FM 96,5, no site tupi.fm, no Facebook para você curtir, compartilhar, dar o like, no YouTube, YouTube Rádio Tupi / Esportes, no aplicativo, a Tupi está em todos os rádios. 96,5 FM Tupi. Dois cariocas em ação nesta quarta-feira. E a Tupi comando o futebol. As duas partidas acontecendo às 9:30 da noite. E hoje em destaque para vocês: Copa do Brasil. É o nosso primeiro destaque, a nossa primeira atração. Tem Flamengo e Atlético Paranaense. É mata-mata, é matar ou morrer. É o primeiro jogo das oitavas de final. O Flamengo pega o Atlético Paranaense na Tupi com o fenômeno do rádio brasileiro. José Carlos Araújo. Ao lado dele, a todo instante, a palhinha do Apolinho. E no mesmo horário tem bola rolando em São Januário. Sul-Americana. Vasco e Caracas. Vasco. Também é jogo importante, é mata-mata, jogo eliminatório. E a Tupi comanda o futebol com o aniversariante da noite. Parabéns, Vermelhinho, locutor de todas as torcidas. Completando mais um aniversário nesta quarta-feira. Ao lado dele, o Aranha. O Aranha, o cara que tem a manha. Futebol na Tupi, sempre em nome de Multimarket, o seu amigo do bairro, só oferta show de bola. Assim Saúde, planos individuais e corporativos, saúde é assim que se faz. Ligue 21025555. Casas Bahia, nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. Chatuba, banho relaxante com as duchas Lorenzetti. Barato é na Chatuba. Quali Alto, proteção veicular. Ligue 3040 7474. RJ da Sorte. Com RJ da Sorte, você pode ter a vida de bacana que merece. Uma Toyota Hilux esperando por você. Só R$5. Ipiranga, novo abastece aí, é cashback pra valer, baixa aí. Tim Pré-Top, tenha 7 GB de internet com Tim Pré-Top, corra e aproveite. Autoglass, quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. E Calman, Calman é da Aspen Farma. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Os super craques da Tupi estão chegando. Vem aí um show de informações só pra você. Tupi, o show do futebol. Futebol é na Tupi. Girando geral, notícia objetiva e informação correta. Você participando através do WhatsApp 980-18-88-80. Já já tem o garotinho José Carlos Araújo. Daqui a pouco tem Evaldo José. Tem Flamengo e Atlético Paranaense. Tem Vasco e Caracas. Tem Copa Sul-Americana. Tem Copa do Brasil. Futebol é na Tupi. Vamos às primeiras informações do Mengão. Super craque da Tupi, Marcos Coelho. Alô, Wagner, boa noite para você, aos amigos ligados no Super Futebol Show Tupi. Flamengo já escalado para o jogo de daqui a pouco, 9:30 da noite, diante do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Hugo Souza vai no gol, Isla na lateral direita, mudança na dupla de zaga, Noga e Léo Pereira, lateral esquerda com Felipe Luiz, meio de campo, Arão, Thiago Maia, Gerson, que vai jogar no final de semana. Preservado fica no banco de reservas Everton Ribeiro e Vitinho. No ataque, Bruno Henrique e Pedro, informando o Multimarket. Valeu, Coelho. É uma notícia atrás da outra. O Vasco também joga no mesmo horário. Alô, Wellington Campos. Alô, Wagner. E o time está definido pelo técnico Ricardo Sapinto, Fernando Miguel, Caio Tenório, Miranda, Leandro Castanha, Henrique, Andrei, Léo Gil, Carlinhos, Vinícius, Thales Magno e Lucas Ribamar. É esse o Vasco para daqui a pouco pegar o Caracas, informando Casas Bahia. Você está ouvindo a Tupi, FM 96,5, no site, no Facebook, no YouTube. Vale a pena ficar com a gente no aplicativo da Tupi. Plantão Tupi de Esportes, Vinícius Gama. O Wagner, Copa do Brasil, oitavas de final, jogos de ida, bola rolando, 40 minutos do segundo tempo. O Internacional vai vencendo o Atlético Goianiense por 2-0. Gols de Leandro Fernandes e Moisés. Na Vila Belmiro, mais cedo, Santos e Ceará não saíram do 0-0. E às 9:30, além de Flamengo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, teremos na Arena Corinthians, Corinthians e América Mineiro. Ontem, no estádio Nilton Santos, o Botafogo perdeu para o Cuiabá por 1-0. Amanhã a bola rola às 7 da noite no Navia Bichedi para Bragantino e Palmeiras. E às 9:30, a Arena do Grêmio tem Grêmio e Juventude, Wagner. Ok, Vinícius, o jornalismo da Tupi não para. Plantão do jornalismo. Direto da redação, Renan Gonçalves. Olha, Wagner, informação do trânsito agora na Avenida Brasil. Foi liberado agora há pouco as pistas depois de retirados o caminhão e a carreta que se envolveram em um acidente na via, na altura da estrada Rio-São Paulo. Ambos os sentidos liberados nesse momento. É com você, Wagner. Já, já eu volto, girando geral aqui na Tupi. Só na Chatuba. Festival de porcelanatos, pisos e revestimentos. São 2 milhões de metros quadrados direto das fábricas. Porcelanato Bela Domus, marfim polido 80 por 80 extra, R$ 59,95 metro quadrado. Tinta acrílica Souvenir rende e cobre muito fosco, pau de 20 litros branco, R$ 259,90. E mais, concorra a um carro zero quilômetro e eletrodomésticos. E a cada R$ 400 em compras, você ganha um cupom. E se comprar uma das marcas participantes, ganhe cupons em dobro. Chatuba. Vote nos candidatos do PSL, 17. Para devolver o Rio de Janeiro para os cariocas, Mariano Bonar, 17448. Pela revitalização da Zona Norte, Cadu Ornelas, 17217. Roberto Lousada, 17444, o seu candidato de fato. Meu nome é Flávio Logan, na defesa do Rio de Janeiro, vote 17762. Juntos, construiremos um Rio melhor. Zu Haddad, 17717. Horário eleitoral gratuito, Lei 9504. O para-brisa trincou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O farol quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O retrovisor quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Autoridade no assunto de verdade, com toda qualidade. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Eu e o presidente Bolsonaro somos companheiros já desde a mocidade. Em 1977, eu era aspirante de infantaria e ele de artilharia. Depois nos encontramos no Congresso Nacional, eu trabalhava no Senado e ele na Câmara dos Deputados. E fizemos juntos uma PEC 77 que trouxe muitos, muitos médicos para os hospitais municipais e estaduais. Ouça o discurso. Primeiro, para enaltecer a figura de um parlamentar, um vulto de sinceridade, honestidade e bravura na nossa casa, que é o deputado Bolsonaro. Deus nos ajudou. Hoje nós temos a alegria de vê-la promulgada pelos presidentes da Câmara e do Senado. Serão médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo o quadro de saúde das Forças Armadas, com alta especialização e, mais do que tudo, com espírito devotado de servir ao nosso povo, que caracteriza a gente da farda brasileira, e não é de hoje. E agora juntos vamos fazer um excelente governo no Rio de Janeiro. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É Assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Super Rádio Tupi. Tô de volta aqui na Tupi, comandando o futebol pelo rádio, no aplicativo da Tupi, FM 96,5. Já já as emoções da Copa do Brasil. Daqui a pouco tem Copa Sul-Americana. A Tupi comandando o futebol em todas as plataformas. Vale a pena ficar com a gente. O Vinícius Gama tá me chamando. Qual a informação de agora, Vinícius? O Wagner, Copa Sul-Americana, 9:30, bola rola, São Januário para Vasco e Caracas da Venezuela. Em andamento, segundo tempo na Argentina, o São Paulo vai empatando com o Lanús, 1-1. Brenner fez o gol do tricolor paulista. Em andamento, o Defensa e Justiça da Argentina vai vencendo o Sportivo Luqueño do Paraguai por 2-1. E na Colômbia, Atlético Nacional 1, River Plate do Uruguai 0. Ok, Wagner? Valeu, Vinícius Gama. O fato acontece, a Tupi informa primeiro. O Mengão entra em campo daqui a pouco, pega o Atlético Paranaense às 9:30 da noite. O Marcos Coelho tem outras informações. Fala aí, Coelho. Falo sim, Wagner. Muita expectativa existia sobre uma eventual presença do Diego Alves entre os titulares. O goleiro que não atua desde o dia 30 de agosto, quando na ocasião sofreu uma lesão no ombro. De lá pra cá também teve Covid-19 e um problema no joelho. Tem ainda um trâmite em negociação da renovação contratual, que até o momento não foi acertada. E nas últimas horas a situação se complicou por causa da questão financeira. Então o Diego Alves, relacionado, mas fica no banco de reservas. A observar qual será o comportamento do goleiro, pois quando foi suplente do César, não deu certo, brigou com o Dorival Júnior, na época técnico do Flamengo, informando o Autoglass. Obrigado, Coelho. O jornalismo da Tupi não para. Plantão do Jornalismo. Qual a notícia de agora, Renan Gonçalves? Sim, Wagner, mais uma informação do trânsito. Agora na linha amarela, trânsito segue com retenções no sentido Fundão, desde a Avenida Ayrton Senna até a altura da Estrada do Pau Ferro em Jacarepaguá. Há reflexos em toda a extensão da Avenida Ayrton Senna. É com você, Wagner. Já, já eu volto. Tudo isso e muito mais na sequência do Futebol na Tupi. Eu quero tu, eu quero pi. E na Tupi, o futebol eu ouço aqui. Eu quero tu, eu quero pi. E na Tupi, o futebol eu ouço aqui. Eduardo Paes. Hoje é dia do servidor público. Eu quero agradecer a cada servidor que me ajudou a cuidar e a realizar muitos projetos para a população do Rio. Se fui um dos prefeitos melhor avaliados do Brasil, eu devo isso a vocês. Lembro que implantamos o 14º salário e a bonificação por mérito. E ao voltar à prefeitura, nós vamos realizar pagamento do salário no segundo dia útil do mês. Nenhum prefeito governa sem ter ao seu lado a dedicação dos servidores. A todos os servidores municipais do Rio, eu deixo aqui a minha homenagem. O Rio vai voltar a dar certo. Eduardo Paes, é mais que trabalho, é amor ao Rio. Cashback no combustível? Tem no Abastece Aí. Cashback no aluguel de carro? Abastece Aí. E na compra de vinhos? Até no cafezinho com pão de queijo? Isso aí! O novo Abastece Aí também é uma carteira digital. Agora você encontra os benefícios do quilômetros de vantagens dentro do app e ainda tem cashback para valer. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback, benefícios para valer. Baixe aí! Vote nos candidatos do PT. Luciana Novaes foi vítima de uma bala perdida dentro da universidade e ficou tetraplégica. Ela venceu e é a vereadora de primeiro mandato que aprovou mais leis. Com o seu voto, ela poderá fazer muito mais. Vamos juntos, mais fortes do que nunca. Sou professora há mais de 20 anos, trabalhei na rede particular estadual e hoje estou no CEFET. Conheço bem as demandas da educação. É urgente pessoas com experiência nas escolas para falar sobre elas na Câmara. Sou escritora, Élica Takimoto, 13021. Propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504. Paulo Messina. Olá, senhora, o senhor. Hoje eu tô aqui na frente da escola pública da prefeitura que meus filhos estudam desde o primeiro ano para assumir o compromisso com você. Uma escola pública de qualidade para todos os nossos filhos. Hoje eu sou candidato a prefeito, mas quando eu fui vereador, aprovei mais de 60 leis aumentando o salário de milhares de professores e criando um marco para a educação especial. Eu quero o seu voto para colocar a educação integral de verdade para as nossas crianças até 5 da tarde, com aula de reforço de matemática, de português e inglês. Vamos ter creche para todos e reformar as escolas que hoje, você sabe, estão caindo aos pedaços. É o número 15. Tá melhor ainda. Friday da Casas Bahia. Ela tá disputada e já tá aí. Tem oferta antecipada de Black na Casas Bahia. Só no aplicativo tem parafusadeira Philco que sai por apenas R$94,90. Isso mesmo. Só R$94,90 na parafusadeira Philco. Aproveite que tá muito barato. A Black do Brasil é na Casas Bahia. Baixe o aplicativo. Meu compromisso é com a saúde pública e valorização dos profissionais do SUS. Vamos juntos zerar a fila do CIGEG. Vote Leandro Farias 12444. A favor das minorias e pela educação. Fazer o bem é a minha bandeira. Janaína Dauí, 12122. Pela educação, saúde, assistência social e educação especial. Faremos uma parceria. Conto com você. Professora Margot Carvalho, 12897. O PDT, Super Rádio Tupi. De volta aqui na Tupi, comandando o futebol pelo rádio, anunciando para as 9:30 da noite o garotinho José Carlos Araújo, ao lado do Apolinho Washington Rodrigues, com as emoções da Copa do Brasil. Tem Flamengo e Atlético Paranaense. No mesmo horário, na Colina Histórica, tem a Copa Sul-Americana. O Vasco pega o Caracas. Evaldo José é o aniversariante do dia. Ao lado de Dé, o Aranha, girando geral na Tupi, você sabe de tudo. Alô, Vinícius Gama. É, Wagner, por falar em Copa do Brasil, jogo encerrado no Estádio Olímpico em Goiânia, o Internacional venceu o Atlético Goianiense por 2-1, gols de Leandro Fernandes e Moisés. O goleiro Jean de pênalti fez o gol do Atlético Goianiense. Fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, mais cedo, Sevilha venceu o Rennes da França por 1-0 e na Rússia, o Chelsea goleou o Krasnodar por 4-0, Wagner. Ok, Vinícius, vamos voltar a São Januário. O Wellington Campos tem outras informações desse jogo que a Tupi comanda o futebol a partir das 9:30 da noite. Fala aí, Wellington. Falo sim, Wagner, para dizer que German Cano e Martim Benítez estão fora da partida. German Cano não se recuperou da lesão na coxa e Martim Benítez ainda não está totalmente recuperado. Por esse motivo, estão fora do jogo de hoje, informando Calmã. O jornalismo da Tupi não para. Plantão do jornalismo. É uma informação atrás da outra. Renan Gonçalves. Wagner, o motorista que trafega pela ponte encontra trânsito bom, tanto no sentido Rio, quanto no sentido Niterói. De acordo com a concessionária que administra a via, o tempo de travessia nesse momento é de 13 minutos em ambos os sentidos. É com você, Wagner. Daqui a pouco eu volto, tem muito mais só pra você. Super Rádio Tupi. Com a Qualialto Proteção Veicular, a partir de R$ 125,00 mensais, você fica protegido contra furto, roubo, colisão e incêndio, com cobertura 100% da tabela Fipe. Ligue 30 40 7474. Pane elétrica ou mecânica? A Qualialto tem reboque com assistência 24 horas. Qualialto, a melhor proteção veicular. Ligue 30 40 7474 e fique protegido. Meu compromisso é com a saúde pública e valorização dos profissionais do SUS. Vamos juntos zerar a fila do CIGEG. Vote Leandro Farias 12444. A favor das minorias e pela educação. Fazer o bem é a minha bandeira. Janaína Dauí, 12122. Pela educação, saúde, assistência social e educação especial. Faremos uma parceria. Conto com você. Professora Margot Carvalho, 12897. José Carlos Araújo. Cheguei com um super recado pra você. O RJ da Sorte você já conhece bem, não é mesmo? Tem Vivi Romanelli, tem Carlos Alberto e tem Aline. E tem também muitos prêmios pra você mudar de vida. Compre agora mesmo o título RJ da Sorte da Capemisa Capitalização por apenas R$5 pelo aplicativo ou site ou então no seu ponto de venda preferido. Você ajuda as APAES e concorre a prêmios incríveis. São 4 sorteios de dezenas todos os domingos, mas não se engane, hein? Peça o RJ da Sorte. Não aceite imitação, não. Afinal, confiança não se compra, se conquista. E o RJ da Sorte não tem comparação. Durante sua gestão como chefe de polícia do Cabral, a Marta Rocha não teve competência para proteger os cariocas. O roubo de veículos que vinha caindo passou a subir. O índice de crimes sem solução chegou a 85%. E o pior de tudo, os estupros cresceram 33%. quem não teve capacidade de gestão no comando da polícia não vai ter a frente da prefeitura. Chega de arriscar. Marta Rocha, o Rio não merece um novo Crivella. Com o Tim Pré-Top é assim. Você recarrega R$30 e aproveita 7 GB de internet por 30 dias. Isso mesmo. São 4 GB de internet do plano para usar como quiser e 3 GB de bônus fidelidade. E você ainda pode concorrer a carros, motos e prêmios incríveis no app Tim Mais Vantagens. Recarregue o seu Tim Pré-Top no ponto de venda mais próximo e aproveite. Saiba mais em tim.com.br/pré-top. Super Rádio Tupi, Wagner Menezes. Agitando geral aqui na Tupi e o Super Futebol Show Tupi, pra você ficar muito bem informado. Daqui a pouco o garotinho José Carlos Araújo assumindo o comando de todas as emoções. O Flamengo joga contra o Atlético Paranaense. É Copa do Brasil, é mata-mata. O Marcos Coelho tá comigo e tem outras informações do jogo. Alô, Coelho. Alô, Wagner, tenho sim informações referentes aos desfalques do Flamengo. Não atuam nessa partida ainda Rodrigo Caio, Gabi Gol, também Arrascaeta e Diego, todos se recuperando de suas respectivas lesões, cada um com sua gravidade, é claro, mas é bem verdade, em breve o rubro-negro tende a ter todos esses jogadores à disposição. No exato momento em que os jogadores do Flamengo iniciam o gramado, o aquecimento na Arena da Baixada, trabalho de aquecimento sendo realizado, daqui a pouco concluído, e aí começa para valer essa disputa, Flamengo tentando pela quarta vez em sua história ser campeão da Copa do Brasil, informando Quali Alto. Outras informações de Flamengo e Atlético Paranaense. Alô, Odilon Júnior. Flamengo e Atlético Paranaense já se enfrentaram 62 vezes em toda a história do confronto. Na Copa do Brasil, aconteceram 4 jogos, com uma vitória rubro-negra e 3 empates. No ano passado, embora o time paranaense tenha conquistado o título da competição, no confronto entre eles, aconteceram 2 empates em 1-1. Show de gol! Show de gol! Pelo Brasileirão de 2015, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-2. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Emerson Sheik marcou o segundo gol do mais querido e o fenômeno do rádio brasileiro, o verdadeiro garotinho José Carlos Araújo, em cima do lance, narrou assim na Super Rádio Tupi. José Carlos Araújo. O chutão de Wallace pra frente, o Flamengo não tem ninguém pra trabalhar a bola no meio campo. Apareceu cortando, bem colocado o Cadu. Insistiu o Everton, de cabeça. Olha a cabeçada do Vilches. Ainda Vilches, no game pad. Brigou no comando, Everton. A primeira, a cabeçada. Chega e pode marcar, entrou na área, tirou, entrou. Livre pela mesquita, desempatando o jogo aos 39, Flamengo volta a ficar na frente agora. Flamengo 2 Atlético 1 Vote nos vereadores do PSB 40. Os vereadores do Partido Socialista Brasileiro enfrentarão todas as formas de corrupção e da violência em todos os seus níveis. Vote Biscaia 40-400. Vamos trabalhar para que todo carioca tenha orgulho da nossa rede de educação, que é a maior da América Latina. Vote Renato Pelizzari 40-004. Eu sou Alessandro Molon e peço seu voto para os candidatos a vereador do PSB. 40. Vinha eu com meu automóvel pela autopista quando fui parado pela autoridade. Ele disse alto lá. Seu para-brisa está trincado? Vai ser autuado. Autoconfiante respondi. Vou agora na Autoglass. Para-brisa, farol, retrovisor, tudo eles consertam. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna, retrovisor e para-choque. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Quem tem medo da delegada? A pesquisa confirmou que Marta Rocha já está em segundo lugar e é a única que vence Paz no segundo turno. É por isso que os adversários estão atacando. Mas com o seu voto, a primeira mulher a comandar a Polícia Civil, duas vezes deputada, responsável pela CPI que apurou os desvios na saúde, será a primeira mulher prefeita do Rio. Sou delegada Marta Rocha, candidata à Prefeitura do Rio. Tenho coragem para fazer diferente. Mega preços baixos, Multimarket. Nessa quinta, coxa com sobrecoxa com dorso congelada, quilo R$6,98. Filé de peito de frango congelado, quilo R$8,98. Pau a 100 peças ou pedaço, quilo R$19,98. Costela bovina, quilo R$16,98. Hambúrguer Texas, 672 gramas, R$11,98. Lasanha Sadia, 600 gramas, R$10,64. Leve 4, pague 3. Nesta promoção, a unidade sai a R$7,98. E a multi oferta é lasanha Resende, 600 gramas, R$5,97. Para a segurança de todos, o Multimarket redobrou os cuidados com a higiene. A vida não está fácil para ninguém, não é mesmo? Haja Calman! Calman fitoterápico que combina três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Você acha nas melhores farmácias e não precisa de receita médica. A vida pede Calman! Calman é um medicamento durante o seu uso. Não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Super Rádio Tupi. Bota a bandeira na mão, prepare o seu coração, que a emoção já vai te contaminar. Bola na rede é bom, vai começar mais um show. Sou a Tupi, só entro pra ganhar. Cruza a bola, mata no peito, vai com garra, toca perfeito. Tô na arquibancada, tô em casa, tô no seu coração. A Tupi só torce pro Rio, joga junto e veste a camisa. O nosso time entra em campo pra galera vibrar. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. Wagner Menezes. É nesse pique, é nessa batida que a partir de agora vocês fiquem definitivo com as emoções do futebol. Copa do Brasil é mata-mata, é jogo decisivo. Eu estou anunciando na Rede Tupi de Rádio o verdadeiro garotinho. Cheguei! Hoje é dia de jogão! E jogão é aqui! Boa noite, a maior plateia esportiva do rádio! Oitava de final da Copa do Brasil, o maior prêmio do futebol brasileiro! Arena da Baixada Curitiba, cenário para Flamengo e Atlético Paranaense, às 9:30 da noite! Em nome dos maiores parceiros do futebol brasileiro, Multimarket, o seu amigo do bairro só aperta show de bola. Assim saúde, planos individuais e corporativos, saúde é assim que se faz. Ligue 21025555. Casas Bahia, nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. Calman é da Aspen Pharma. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Chatuba, banho relaxante com as duchas Lorenzetti Barapé na Chatuba. RJ da Sorte. Com o RJ da Sorte, você pode ter a vida de bacana que merece. Uma Toyota Hilux esperando por você. Só R$5. Ipiranga, novo, abastece aí. É cashback para valer, baixa aí. Tim, tenha 7 GB de internet com Tim pré-top. Corra e aproveite. Autoglass, quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Qualialto, proteção veicular. Ligue 3040-7474. Nesse Flamengo e Atlético Paranaense, neste 28 de outubro, dia do funcionário público, dia de São Judas Tadeu, dia do torcedor do Flamengo, aniversário do nosso companheiro Evaldo José, o de todas as torcidas, parabéns para ele, também o repórter talentoso Isaac Santos do jornalismo da Tupi, o jornalista Mário Silva também está de aniversário hoje, parabéns a todos os aniversariantes comigo nesta parada, oitavas de final, Copa do Brasil no ano passado, o Furacão que eliminou o Flamengo, hoje Flamengo e Atlético Paranaense, comigo comentarista de 12 Copas do Mundo, comentarista mais ouvido no Brasil, o Apolinho Washington Rodrigues, os super craques Marcos Coelho, Marcos Vinícius, o plantão é o Vinícius Gama, o mais completo do Brasil, de plantão no jornalismo Renan Gonçalves, para você soltar a voz do WhatsApp da Tupi 980 18 88 80 980 18 88 80. Caiu na rede, você já sabe, é porque curtiu nossa página no Face, dando um like e compartilhando, também assinando o canal no YouTube. E o Matheus Emanuel bate pra gente, a equipe técnica mais técnica do rádio brasileiro, na mesa de áudio o super maestro Weber Ferreira, central técnica Thiago Gomes, gravações o Wallace Martins, supervisão de operações Maciel Amaral, apoio técnico Gabriel Genelhu, Núbia Muniz, supervisão de externa Edson Beido Edinho, coordenador técnico Márcio Barros, informática Elvis Pedrosa, Alan Barbosa, na web Matheus Emanuel, Bárbara Melo, Bruno Almeida, nos transmissores Itaoga, Jorge Félix, no Sumaré, Jorge Bernardini, a produção é do Odilon Júnior. Às 9:09 da noite, às 9:30 a bola vai rolar e você vai vibrar aqui na Rádio Líder. Da noite, às 9:30 a bola vai rolar e você vai soltar a voz aqui no WhatsApp da Tupi 980 18 88 80 980 18 88 80. Brote a sua voz aqui na Rádio Líder e fique famoso no Brasil e no mundo. E atenção galera, Marcos Coelho, que faz a melhor cobertura do dia a dia do Flamengo, vai bater pra gente agora como vão jogar Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Alô, Coelho! Flamengo! Marcos Coelho! Uma vez Flamengo! O mais querido do Brasil, no dia do flamenguista! Vai a campo com o goleiro Hugo Souza, número 45! Na lateral direita, Maurício Isla com a 44. A dupla de zaga tem 41, Noga e 4, Léo Pereira. Na lateral esquerda, número 16, Felipe Luiz. Meio de campo com 5, Arão. 33, Thiago Maia. 7, Everton Ribeiro. E 11, Vitinho. No ataque, número 27 é Bruno Henrique e 21, Pedro. O técnico Domenech Torrent relacionou para o banco de reservas 1, Diego Alves, 37, César, 13, João Lucas, 34, Mateuzinho, 2, Gustavo Henrique, 26, Matheus Tuller, 31, Natan, meia dúzia, René, 39, Daniel Cabral, 8, Gerson, 19, Michael e 29, Lima. Copa do Brasil, Atlético! O Furacão com Santos, o goleiro número 1. Eric na lateral direita, 26. Na zaga, Felipe Aguilar, 23. Zé Ivaldo, 27. E Márcio Azevedo na lateral esquerda, número 6. No meio-campo, Richard, 25. Christian, 88. Léo Cittadini, 18. Nicão, 11. No ataque, Reinaldo, 20. E Walter, o gordinho, número 9. No banco de reservas, Jandrei, 93. Lúcio Gonzalez, 3. Wellington, 5. Fabinho, 7. Geovani, o número 8. Ravanelli, 14. Jaime Alvarado, 15. Abner, 16. Pissoli, 17. Lucas Alter, 33. Carlos Eduardo, 96. E Léo Gomes, 97. Apita o jogo, Ricardo Marques Ribeiro, de Minas Gerais, auxiliado por Alessandro Rocha Matos, da Bahia, e Celso Luiz da Silva, também de Minas Gerais. O VAR é com o Igor Júnior Benevenuto, também das Minas Gerais. A bola vai rolar e a Tupi vai dar um show de emoção. Voltei, 9h14 da noite, em Curitiba, às 9h30 a bola vai rolar e você vai vibrar comigo, com a Apolinho, com os super craques Marcos Coelho e Marcos Vinícius. O dia de São Judas Tadeu foi comemorado na Gávea com uma missa celebrada no Salão Nobre. Estiveram presentes membros da diretoria rubro-negra, funcionários, sócios e torcedores ilustres. E olha aí, galera, nesse retrospecto, Flamengo e Atlético Paranaense já se enfrentaram 62 vezes em diferentes campeonatos. Pela Copa do Brasil foram 4 jogos, 1 vitória do Flamengo e 3 empates. Detalhe, a premiação da Copa do Brasil, vice-campeão ganha R$22 milhões e o campeão R$54 milhões. É a maior premiação do futebol brasileiro. Ele é o comentarista mais ouvido do Brasil, só o Atupi tem a falinha do Apolinho. Boa noite, Apolinho. Boa noite, garotinho, companheiros, amigas e amigos da Tupi. Eu, Tupi, tá animado, garotinho? Sempre animado, cada vez que a bola rola. E aqui no microfone famoso da Tupi, Apolinho. Olha aí, Flamengo no dia de São Judas Tadeu, mas a premiação é a maior da Copa do Brasil, a maior do futebol brasileiro. Por isso está todo mundo interessado. E mata-mata é outra estratégia. É o jogo de ida, é hoje, no dia 4 de novembro, é no Maracanã. Tem que jogar mais cauteloso hoje, Apolinho? Eu acho que não, garotinho. Antes, quero só dizer a vocês o seguinte: você falou em 54 milhões. 54 milhões é o prêmio ao campeão. Agora, o campeão vai somar todas as etapas vencidas. Então, o prêmio para o campeão supera 70 milhões, 72 milhões mais ou menos. somando todas as etapas vencidas que são pagas, como essa vale 3.300.000, por exemplo. Agora, eu acho que o Flamengo tem que partir para dentro. O Atlético está fragilizado, a gente sabe disso. Sofreu algumas baixas importantes, né? E tem passado aí maus momentos, está em litígio com a sua própria torcida, o diretor técnico saiu, o Paulo André, enfim, o clima não é de leveza no Atlético Paranaense, garotinho. É verdade, Paulo Autori está de volta, acumulando funções, pelo menos, por enquanto, 9h16 da noite, às 9h30 a bola vai rolar e você vai soltar a sua voz aqui no WhatsApp da Tupi, 980-1881-80, Multimarket, mega preços baixos, tudo que você precisa com desconto que você merece, galera. Lembrando, hoje também às 9h30, mas pela Sul-Americana em São Januário, Vasco da Gama enfrenta o Caracas no site, no YouTube, transmissão exclusiva também na internet, Vasco e Caracas com Evaldo José, o aniversariante de hoje, comentários do Del Aranha, com Thiago Veras e o Wellington Campos, nas reportagens, 9h17 da noite. Flamengo continua com o Gabigol de fora, o Diego, o Arrascaeta e o Rodrigo Caio. Haja elenco, hein, Apolinho? É verdade, botou o Gerson no banco, ainda tem essa, né? O Gerson está fora. Mas eu acho que o Flamengo tem que fazer isso nessa sequência que nós estamos enfrentando aí, terrível, né, para todo mundo, para o Flamengo não é diferente, já que a vantagem do Flamengo é essa, tem um elenco rico, ele tem que saber escalar. Tem hora que ele pega o baralho e muito coringa ele se enrola. Este é o Apolinho Washington Rodrigues, o comentarista mais ouvido do Brasil. Saúde é assim que se faz. Mais de 1.000 médicos credenciados assim saúde. 2102-5555. Ou fale com seu corretor. O goleiro Diego Alves está aí acertando a renovação dele. Já está recuperado, está no banco. Da outra vez que o César ocupou o lugar dele, ele fez beicinho. Agora será que vai fazer? Ou está aguardando daquele jamegão no contrato que ele quer, uma melhoria aí no salário e também um prazo maior do que o Flamengo pretende, né, Paulinho? O que ele quer, não sei. Eu sei que ele não merece. Se eu fosse o Flamengo, não renovaria o contrato dele. E hoje, por exemplo, ele está no banco junto com o César. Se sair o Hugo, tem que entrar o César. Ele tem que continuar no banco. Fica de castigo. Casas Bahia, é por você que a gente se transforma e não para de mudar. Nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. O Flamengo, com o Jorge Jesus como treinador, foi eliminado no ano passado exatamente pelo Furacão. Tá lembrado, Apolinho? Tá lembrado, triste lembrança. E hoje o Flamengo, e não existe porra em futebol, né? Mas é sempre bom devolver, né? A aliança. O Flamengo tomou essa trolha o ano passado, inesperada, né? Foi duas derrotas do Jesus na temporada. Ele perdeu a Copa do Brasil, perdeu o Mundial. E essa daí, com certeza, ele poderia ter passado. O Mundial foi bem entregue, mas a Copa do Brasil, o Flamengo poderia ter ganho. Eu lembrei que o Furacão eliminou o Flamengo na última temporada nas quartas de final. Agora, no retrospecto, o Atlético Paranaense acumula 6 partidas, são 6 jogos sem derrotar o Flamengo no tempo normal. Nesta temporada, nos 2 jogos que tivemos entre Flamengo e Atlético Paranaense, o Flamengo venceu os 2 por 3 gols. Na final da Supercopa do Brasil, o Mengão bateu por 3-0 e no último jogo pelo Brasileirão deu Flamengo 3-1 no Maraca. Gols de Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, com Renato Kaiser marcando pelo Furacão. O jogo te deixou nervoso. Vai te deixar nervoso, Rubro-Negro, quando a bola rolar? Você já sabe qual é a saída. Haja Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Hoje eu vi o teu comentário na abertura do show do Apolinho falando de seleção brasileira, que hoje não atrai mais atenção, ninguém tá ligado. Se o Vinícius Júnior foi novidade, se o Felipe Coutinho foi cortado, se entra o Lucas Paquetá. A galera não sabe escalar a seleção brasileira hoje em dia, Paulinho. É verdade, não dá nem bola mais para a seleção. A seleção primeiro se afastou do povo, né? Não joga aqui no Rio, não joga quase no Brasil. Raramente joga no Brasil, joga sempre no exterior. Jogadores estão no exterior, não dão bola para a torcida. E a torcida foi sentindo isso. Ela se afastou primeiro da torcida. E agora a torcida se afastou da seleção. Aí acontece isso, quer dizer, você vê, a convocação do Paquetá como a do Arthur, foi um absurdo, né? Você não pode defender essas convocações, porque a seleção, até onde a gente sabe, é a reunião dos melhores. E nesse momento, nem o Paquetá e nem o Arthur é melhor do que ninguém, nenhum dos dois é melhor do que ninguém. Então, não se entende exatamente o que o Tite quer fazer. E acontece isso e você não vê protesto. A torcida está bem, então, de convocou, está convocado, está bom. Ninguém dá bola para a seleção, essa é a verdade. Esse é o grande detalhe. Tanto que a torcida carioca, bem verdade, que não tem público no estádio, mas o primeiro jogo das eliminatórias foi Itaquera, Arena do Corinthians. Agora vai voltar a jogar contra a Venezuela, voltando a São Paulo, jogando no Morumbi. O gramado do Maracanã foi a razão desse desvio de manter São Paulo no cenário, Apolinho? Eu acho que não, eu acho que já estava programado, né? Agora, realmente, tanto faz ser em São Paulo ou em qualquer outro lugar, porque não tem público, como você falou. É no Brasil, qualquer estádio está bom, já que está lá, toca o pau. É verdade. Garotinho. Banho relaxante com a Maxi Ducha Lorenzetti, com a nova resistência Lore Ultra, que dá mais durabilidade por apenas R$52. Barato é na Chatuba, hein? Só um detalhe ainda sobre seleção brasileira, Flamengo em alerta, porque como o Neymar se machucou hoje no jogo do Paris Saint-Germain, dependendo do que for diagnosticado, Bruno Henrique e Pedro estão na lista de suplentes do técnico Tite. E na próxima data FIFA, o Flamengo já fica sem Rodrigo Caio e Everton Ribeiro com a seleção brasileira, Isla com a seleção chilena e Arrascaeta com a seleção uruguaia. Num eventual corte do Neymar, o Bruno Henrique aparece como cotado. Isso gera, de certa forma, um alerta no Flamengo, porque aí seriam 5 ausências durante a data FIFA, garotinho. E com um detalhe, né, Apolinho? É convocado, de repente fica no banco e não entra, não tem oportunidade de entrar na seleção, né? Na verdade, garotinho, a convocação para a seleção hoje, ela é boa para o jogador. Não é porque ele queira servir a pátria, né, coisa nenhuma, porque botou a camisa amarelinha, né? Se o cara ganha 10, passa a valer 20. Então todo mundo está de olho nisso. Agora, ninguém, eu, por exemplo, torcedor, qualquer torcedor de qualquer clube, eu não acredito que torça para o jogador dele desfalcar o time e ir para a seleção. O campeonato não para. Eu prefiro, no caso do Flamengo, eu prefiro o jogador do Flamengo aqui. Claro que eles querem ir. Agora, eu, como torcedor, prefiro que eles fiquem aqui, deixem na seleção. Bota lá quem ele quiser. O próprio torcedor deve preferir assim. 9h23 da noite, faltando 7 minutos para a bola rolar. Por isso eu vou chamando de novo Marcos Coelho e Marcos Vinícius, confirmando Flamengo e Atlético Paranaense, oitavas de final da Copa do Brasil. Alô, dupla. Alô, garotinho. Trabalho de aquecimento já encerrado. Daqui a pouco os times no gramado para o início da partida, confirmando a escalação do Flamengo. Hugo Souza no gol, Isla na lateral direita, Noga e Léo Pereira formando a dupla de zaga e Felipe Luiz na lateral esquerda. Meio de campo com Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Vitinho no ataque, Bruno Henrique e Pedro. Detalhe, Gerson está no banco porque Arão e Thiago Maia, suspensos pelo terceiro amarelo, não jogarão domingo pelo Campeonato Brasileiro. Naturalmente, o Gerson será utilizado nessa partida, então hoje ele está preservado. E do lado do Furacão, Marcos Vinícius. O Furacão, que está mal no Campeonato Brasileiro, é o 18º com apenas 16 pontos ganhos. Tem desfalques para o jogo de daqui a pouco. O zagueiro Thiago Heleno está com Covid-19, foi afastado. O zagueiro Pedro Henrique, ele tem uma lesão muscular, foi vetado. O meio-campo Jorginho, o atacante Renato Kaiser, já atuaram na Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, não podem jogar esta competição pelo Furacão. O técnico Paulo Autuori, que não vai poder comandar o time do banco de reserva, já que cumpre suspensão ainda quando dirigiu o Botafogo, foi punido pelo STJD, tem mais 2 jogos para cumprir a suspensão. O Bernardo Franco vai comandar o time na beira do campo. fez várias alterações também no meio de campo. Lúcio Gonzalez, o Wellington e Fabinho, que poderiam começar o jogo, estão na reserva. Richard, Christian e Léo Cittadini estão confirmados. O Furacão então com o Santos, Eric, Felipe Aguilar, Zé Ivaldo, zaga reserva, e Márcio Azevedo, Richard, Christian, Léo Cittadini e Nicão, e no ataque o Reinaldo e o Walter Gordinho, que acabou então em função da lesão do Renato Kaiser, não pode jogar pelo Furacão, já atuou por outra equipe. O Walter, o Gordinho, começa jogando, Coelho, hein, garotinho? É, e aí trabalho pro Noga e Léo Pereira, hein, garotinho? É verdade. Olha aí, galera, o Noga tá de volta, inclusive a zaga diária, que é um garoto que se revelou aí. Aliás, aquela zaga dos garotos, Mateuzinho, Noga, Natan e Ramon, foi uma zaga que aprovou completamente, muito melhor que os cascudos, hein? Pelo menos o desempenho até aqui foi assim. Não achou não, Paulinho? Claro que achei, e foi surpresa, inclusive, para o treinador. O treinador não conhecia, foi aquela emergência no jogo com o Palmeiras, que revelou para ele o Viveiro. Estava lá nas costas dele, ele não estava vendo. E agora está aí mais dois times e meio, praticamente, aí à disposição para poder enfrentar essa maratona. Quali Alto, proteção veicular, você protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. Olha aí, você sabe tudo de futebol? Mostre seu talento no Mestre da Bola Tupi. É um jogo de perguntas e respostas que dá por semana uma TV de 55 polegadas e vale compras de R$200 e R$150. É fácil, basta acessar o Google Assistente no seu celular e falar: jogar Mestre da Bola Tupi. Pronto, você pode jogar de graça ou virar assinante e aí ganha o dobro de perguntas e ter o dobro de chance de ganhar. Só por R$ 4,99 por mês. A voz do jogo é minha. E você pode se divertir ganhando dinheiro. Mais barato que um latão, cara. Todo domingo começa uma nova rodada. E se você não ganhou em uma semana, pode ganhar na outra. Acesse tupi.fm/mestre da bola tupi que eu vou te dar uma aula sobre como jogar. Os ganhadores dessa última rodada. Da última rodada foram o primeiro colocado, Maria Prazeres, vai ganhar uma TV de 55 polegadas, vai receber do Gilson Ricardo no Bola em Jogo domingo. O segundo vale compra de 200, Rafael Cabral, Carlos Alberto Fontinelli, Paulo César, Siqueira Paiva, Luiz Estevam, e vale compra de R$150, Edna Maria Albuquerque, Boniclédson Ferreira Carneiro, Jamile Silva, Wagner Caju e Antônio Sabino. É fácil e vale a pena. Você se diverte e ganha dinheiro, cara. 9:28, faltando dois minutinhos de novo lá embaixo. Marcos Coelho. É, vamos para a reta final do protocolo. O Flamengo começa defendendo o gol à esquerda da cabine da Super Rádio Tupi. O Atlético, consequentemente, começa no gol à direita. O Flamengo todo de branco. O Atlético Paranaense com a camisa rubro-negra, calção negro, meião negro. Daqui a pouco a bola vai rolar. Flamengo tem o potencial ataque com Bruno Henrique e Pedro. Estão dando conta do recado. Uma grande parceria, fazendo muito sucesso. Média de gols é bem alta. Dentro de instantes, então, começa para o mais querido do Brasil essa competição, a Copa do Brasil. Flamengo conquistou em 1990 sobre o Goiás, em 2006 sobre o Vasco e em 2013 sobre o Atlético Paranaense. Agora vai rumo ao tetracampeonato. O Flamengo quer também essa competição, que tem um retorno financeiro muito satisfatório. E para contar essa história, aqui no som da Super Rádio Tupi, está de volta o fenômeno do rádio brasileiro. José Carlos Araújo. Tá na grama, tá no pé, tá no ar. A bola vai rolar na saída do Flamengo, jogando de branco, seu uniforme número 2, jogando à minha esquerda. À sua direita está o time do Atlético Paranaense. Dois rubro-negros frente a frente. Oitava de final, Copa do Brasil. Bola nos pés do camisa 21, Pedro. Rolou a bola. A bola vai rolando, é a Tupi comanda o futebol. saída foi do Flamengo. É o Noga Noga tocando para Isla, devolveu para Noga Noga, lateralmente para Léo Pereira. Caminha a bola pela sua intermediária no gramado misto artificial e também grama natural. A bola vem na direita para Isla. Inverteu de novo para Léo Pereira. Na sua linha de zaga, tenta sair jogando pelo Flamengo, empurra na esquerda. É para Felipe Luiz, tenta partir, lançou em profundidade. Briga o Pedro, a bola alcançada pelo Bruno Henrique, deu o primeiro balão. Vem pro peito. Agora Thiago Maia, quem rouba por trás agora é o jogador Reinaldo. A bola atrasada é do Zé Ivaldo pro goleiro. O goleiro Santos dá um chutão pra frente, tenta no campo aniversário. Léo Pereira cabeceou. Everton Ribeiro passou na primeira, na segunda. Ele ia perdendo equilíbrio, caiu, escorregou. O corte foi feito pelo Márcio Azevedo, ex-lateral do Botafogo. Bate rasteirinho, tenta na meia esquerda, alcançou por ali, brigava pela bola, tentava. Walter, o gordinho, foi empurrado, é falta, parou. Você viu, Coelho? Vive sim, a falta foi sobre o Walter na primeira tentativa dele, ainda pela intermediária, foi ao chão, falta marcada. Atlético Paranaense já fez a cobrança, 0-0, placar autoglass. Atrasada ele, Zé Ivaldo virando pro goleiro Sandro, lateralmente para Zé Ivaldo, tentou Felipe Aguiar atrasa de novo pro goleiro do Atlético Paranaense, vem até a meia lua, chuta forte de caneta direita pelo alto, procurava na direita, a cabeçada foi do Léo Pereira, briga Bruno Henrique, ela sai pela linha de lado, arremesso para o Furacão bater. No RJ da sorte você pode ter a vida de bacana que merece, tem Toyota, Hilux, motos e uma cozinha dos sonhos, e com o mesmo título concorre a 10 mil reais por mês durante um ano, no dia 29, domingo. Esse eu conheço, tem o Carlos Alberto, Vivi Romanelli, a Aline Malafaia. Goleiro Santos chuta forte para frente, a bola passa por todo mundo, vai saindo pela linha de lado, arremesso lateral, não deu para alcançar por ali o Reinaldo. Lateral ser cobrado pelo Isla, pelo time do Flamengo, primeiros movimentos, 2 minutos de jogo, 0 Flamengo, 0 Atlético Paranaense. Vai fazer a movimentação quase na linha divisória do gramado, bateu, tentou na ponta direita, houve o corte, o carrinho cortando por ali, o jogador que é o Richa vai pela linha de lado, novo lateral para o Flamengo cobrado, Isla para Thiago Maia, vira, toca errado, vai pela linha de lado, Márcio Azevedo vai bater agora pelo Furacão, novo, abastece aí, é pro carro, é pra vida, é cashback, benefícios pra valer, baixa aí, Everton Ribeiro pra Arão, tenta primeiro drible, chega Walter, protegeu, busa fundanado, a bola vem de Reinaldo, levantada de novo, olha o Walter, fez caminha de gato, derrubou o Everton Ribeiro, derrubou o jogador do Flamengo, caiu de mau jeito por ali, foi Thiago Maia, bem sobre a linha divisória do gramado, o Marcos Vinícius. E o Walter tá com aquele peso, né, garotinho, tá bem barrigudinho, chegou firme ali, derrubou o Thiago Maia. O detalhe é que o técnico Paulo Autuori comanda o time do Atlético na beira do campo, apesar de ainda ter 2 jogos pelo Botafogo para cumprir, garotinho. É, tentava de novo o time do Flamengo, o Mengão do Pedro Augusto Romeiro de Aparecida. Amanhã, às 2 da tarde, aqui na Tupi. Bola rolada, noga para Arão, Arão na direita para Isla. Devolveu para Arão. Arão vai lateralmente para Thiago Maia, tenta inverter jogada, preferiu atrasar para Noga. Vem tranquilamente estudando o jogo. Rolou no capricho para Léo Pereira, quase pela divisória, faz profundidade, correu Bruno Henrique, tocou em profundidade, bola longa, chega primeiro para cortar Felipe Aguiar, a bola vem da direita para Eric, devolveu Felipe Aguiar para Eric, conduziu, levantou, tocou na ponta direita, tentava o Nicão, o corte foi feito, Thiago Maia para Bruno Henrique, ouvi faltar, parou, contra o Flamengo, o árbitro Paribaca. Com o Tim Pretop você tem 7 GB de internet e ainda concorre a prêmios com o app Tim mais vantagens. Corra e aproveite. Alô, Ana Paula Castelo Branco. Alô, Leonardo Graça, aquele abraço. Olha a bola atrasada para o goleiro Santos, enche o pé. A bola não ganha distância, ganha altura, mas é alcançada pelo Thiago Maia. Arão na esquerda. Agora para Bruno Henrique. Felipe Luiz voltou para Bruno Henrique. Tocou, era para Vitinho. Derrubaram o Bruno Henrique. É falta. Parou. Marcos Vinícius. Falta em cima do Bruno Henrique pela ponta esquerda da intermediária. Thiago Maia já se prepara para fazer a cobrança 0-0. O placar é Tim. O chat da Dubita bombando. Celi Santos, Pablo, Apolinário, Valdem Melo, Fred Cruz. Deixe sua mensagem, participe da nossa transmissão, que a gente manda um alô pra você. Isla tocou dentro da grande área, era pro Pedro, escapoliu a proteção de Zé Ivaldo, a bola vai pra fora, é tiro de meta que favorece o time do Furacão, galera. 9h34 da noite, girando Sul-Americana, São Januário, Vinícius Gama. Garotinho, agora 3 minutos do primeiro tempo, São Januário, Vasco da Gama e Caracas da Venezuela vão empatando 0-0, informando Calmã. É, lembrando pra galera, esse jogo transmitido nas redes da Tupi, nas redes sociais também no aplicativo, com Evaldo José. Olha o Mengão de novo, olha Pedro rolando, atrasando a jogada, era pro Bruno Henrique, espirrou, alcançou agora a Isla, vem Walter, rouba a bola atrasada de longe, agora pro goleiro Hugo Souza, vai sair jogando na esquerda, agora para Léo Pereira, tocando no capricho para Thiago Maia, voltou para Léo Pereira, Apolinho Washington Rodrigues. Chegamos a 5 minutos, 0-0. Qual é da parada, Apolinho? É, o Flamengo está saindo em cima, está impressionando aí o Atlético atrás. Agora um detalhe, o Paulo Toro está na beira do campo porque é outra competição. É o detalhe, agora é a Copa do Brasil. Voltou de novo o Léo Pereira, atrasando para o goleiro Hugo, sai jogando pelo time do Flamengo, olha, vem na sua intermediária, empurrando para Noga, pela direita, é o Mingão da Cidinha, amanhã, 1 da tarde, Cidinha livre, aqui na Tupi, mais uma campeã de audiência. Arão faz lançamento longo para Bruno Henrique, deixa que cai no terreno, corre perto dele, Zé Ivaldo cruzou, carimba na Felipe Aguiar, e a bola vai pela linha de fundo, escanteio, tá ligado, Marquinho? Ligado sim, garotinho, foi uma boa jogada, chegou com tudo ali o jogador Richard, colocou para escanteio, vem bola pingada, como diz o Wagner, na boca do gol, garotinho. Preparado Vitinho para cobrança do escanteio pela ponta canhota pelo time do Flamengo, olha o Léo Pereira, também o Noga, tão lá na área pedindo na cabeçada, correu o Vitinho, bateu carimba no jogador, o Christian, e ela vai pela linha de lado, ele tava, não guardava a distância regulamentar. De novo Vitinho para cobrança. Bateu o Gasteirinho. Alcançou Felipe Luiz. Tentou cruzar. Walter protegeu. A bola foi para fora. Quebrou, trincou. Alto Glass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. 0-0. 7 minutos de jogo. Aqui Tupi, a rádio líder. Com a Ceará Rádio Clube em Fortaleza. Super Marajoara em Belém do Pará. Difusora de Manaus. A Rádio Diário de Macapá. A Rádio Gazeta de Alagoas, pioneiro de Teresina, sai jogando o time do Furacão, a bola rolada, era de Zé Ivaldo, tenta na esquerda, vem se atrasando o Reinaldo sofre dois combates, Vitinho tomou a bola dele, limpou, ainda Vitinho preferiu atrasar para a Isla pelo Flamengo, é o Mengão do Rui Castro, grande jornalista e escritor, quando o Everton Ribeiro é derrubado pelo Márcio Azevedo, e é uma falta perigosa na entrada da grande área, o Marquinho. E pegou por trás, né, garotinho, pegou por trás ali o Márcio Azevedo, o jogador Everton Ribeiro, atingindo a perna do jogador do Flamengo, a falta vai ser cobrada e vai chover na área do Furacão, Everton Ribeiro cobra. Preparado Everton Ribeiro de carentinha esquerda na entrada da grande área, 0-0. Flamengo e Atlético Paranaense. Vitinho chegou ali, Everton Ribeiro passou, Vitinho bateu de curva na área, tentou Arão na cabeçada, a bola subiu, cabeçada para trás do Bruno Henrique, corta a zaga, a bola vai pela linha de fundo, a escanteio, perigou o Flamengo aí na frente, Nicão deu de zagueiro, Maquinho. É verdade, o Bruno Henrique foi inteligente, cabeceou para trás, e aí de virada, o Nicão colocou para escanteio, já cobrado. Cobrado escanteio, vem na direita, Everton Ribeiro, é para Vitinho, Vitinho faz o giro, toca errado, o desvio foi feito pelo Nicão e a bola vai pela linha de lado, arremesso lateral que favorece o time do Flamengo, ejaculação precoce é coisa do passado, tome uma atitude e tenha uma vida sexual mais prazerosa, use Erifor, ligue agora no 0800-021-733 e ganhe 80% de desconto. Olha o Mengão de novo, lá vem pela gata, Bruno Henrique apostou corrida na ponta esquerda, quando chutou, a bola passa forte demais, o que é que ele queria? Marcos Vinícius chegou na ponta esquerda, fez o cruzamento, não houve o desvio, a bola foi direto pela linha de fundo no cruzamento do Bruno Henrique. Tiro de meta para o Furacão, 0-0. O placar é Multimarket, mega preços baixos, tudo que você precisa com desconto que você merece. E gente assiste, que se liga na gente. Doutor Sérgio Chakra, torcida do Flamengo, grande advogado, amigo do Wilton Abirian, que está lá em Copacabana, ao lado da dona Clemens. Alô, doutor Sérgio Chakra, o Mengão tá aí, tá firme, 0-0, tá na Copa do Brasil. Santos está jogando, rolando para Richa, ainda Richa manobrando pela sua intermediária, a protegeu na primeira, na segunda, parte pro contra-ataque, vira na canhota, Reinaldo tentava, Márcio Azevedo, a bola vai pela linha de lado, o Autori reclama na beira. 9:40 da noite em Curitiba, apite comigo, galera. 10 jogados, 35 por jogar. Na Arena da Baixada, o placar é Flamengo 0, Atlético também 0. Girando com Vinícius Gama. Garotinho em São Januário, Copa Sul-Americana, 8 minutos, Vasco e Caracas 0-0, partida equilibrada. E da Copa do Brasil, 10 minutos, Corinthians e América Mineiro 0-0. Quero mandar meu abraço ao João Luiz Chaves, torcedor do Flamengo, grande advogado, o síndico geral do Waterways na Barra da Tijuca, sendo atendido lá no Barra Dó, assistido também pelo seu filho, o doutor Vinícius, que é promotor público, enfim, sendo bem atendido no Barra Dó. Você saindo dessa, meu caro João Luiz Chaves, aquele abraço. Saúde é assim que se faz. Mais de 1000 médicos credenciados, assim saúde. 2102-5555. Ou fale com seu corretor. Bola atrasada para o goleiro Santos, rolando para Richa. Ex-jogador do Fluminense, sai jogando, vira na esquerda. É para Márcio Azevedo, ex do Botafogo. Faz lançamento longo para Reinaldo nas costas do Isla. Recuperou-se Isla. No carrinho, botou a bola para fora. Mas tava nas costas dele, o Coelho. É, a recuperação foi a tempo. O chileno conseguiu impedir a conclusão da jogada no camisa 20 do Atlético Paranaense, que chega ao ataque pela primeira vez. Escanteio na ponta esquerda, 0-0, placar Tim. Ligado na Tupi, você sabe de tudo primeiro. Ontem na Copa do Brasil, no Engenhão, Botafogo perdeu. Cuiabá 1, Botafogo 0, Evaldo José transmitiu. Lembrando que foi demitido o técnico Bruno Lazzaroni. Foi demitido o Flávio Tênis. Vai ser, por enquanto, o técnico interino. Escanteio cobrado, a bola volta na canhota. Tem jogada, agora entregando na meia. Procurava por ali Léo Cittadini, dividiu Richa. O contra-ataque do Flamengo é perigoso. Everton Ribeiro toca errado. Márcio Azevedo corta pelo time do Furacão. Vida na meia esquerda. Léo Cittadini na canhota. Tocou, encontrou Richa. Devolveu de novo na meia. Tenta, caiu. Briga pela bola. Houve falta no Nicão. O árbitro parou e marcou Coelho. É, foram duas faltas. Uma do Everton Ribeiro e a outra do Arão. Ele deu a primeira, que foi do Everton Ribeiro em cima do Nicão, perto da linha central. O Atlético já cobrou 0-0. Márcio Azevedo inverte da esquerda para a direita, é pro Eric. Walter devolveu para Eric, mergulha Hugo, a bola espirrada vai pela linha de fundo, a escanteio. Jogada corajosa do goleiro do Flamengo, o Coelho. Ele teve que se arriscar e sair nos pés do jogador do Atlético Paranaense, porque o Léo Pereira tomou o pivô do Walter. Escanteio na ponta direita, pressão do Atlético, 0-0, placar Calmã. A verdade é que o Walter é gordinho, mas ele sabe jogar e sabe também proteger a bola. Vai bater Nicão pela ponta direita, bateu pelo botão para a área, cortou Felipe Luiz de cabeça, a bola ia saindo pela linha de lado, já saiu. É lateral para o Furacão bater. Aqui 13 minutos de jogo, 0-0, Flamengo e Atlético Paranaense. Aquela perguntinha básica para o Apolinho. E aí, tá gostando? Olha, eu esperava que o Vitinho jogasse como jogou no primeiro jogo, que ele brilhou, né? Por trás do Pedro, como se fosse um antigo ponta de lança chegando. O Everton Ribeiro aberto na direita. Olha, a melhor formação do Flamengo, mas por enquanto o Flamengo não conseguiu vencer o bloqueio defensivo deles, não. Para quem gosta de detalhe, goleiro Hugo Souza, como profissional, é a estreia dele nessa Copa do Brasil. É o 10º jogo sob o comando do Domenech Torrent. Hugo Souza é o goleiro com mais atuações neste período no Flamengo. Tentava de novo pela direita, o Flamengo brigava pela bola, tentava isso. O corte da zaga, a bola vai pela linha de lado, arremesso lateral, favorecendo o time do Flamengo, descendo pela direita. Casas Bahia, por você que a gente se transforma e não para de mudar. Nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. São 9:44 da noite. 9:44 da noite, galera. Você do volante, obrigado pela pela carona que me dá, com a Tupi ao seu lado. Volta de novo pra esquerda, Reinaldo. Reinaldo tocou, virou, entregou pra Christian. Vai chutar, carrinho do Vitinho. Voltou pro Christian, Igor enrolou, tentou na minha direita. Lançamento de Eric, passa por todo mundo e a bola vai pra fora. Olha você soltando a voz do WhatsApp da Tupi 980188080. Solte a sua voz. Alô, alô, garotinho, sou profissional de Souza aqui de Juazeiro do Norte, no meu querido Ceará. Narra um gol do meu Mengão hoje, garotinho, para nós se classificar aí na Copa do Brasil. Boa noite a toda a equipe da Tupi. Boa noite para você também, para a galera de Juazeiro. Olha, o Hugo está atrapalhando com a bola nos pés, não tem habilidade, e os caras estão forçando por ali. Voltou de novo a Garanicão pela meia direita, brigou Vitinho, cortando, chega a recupera Christian, Christian pra Richa, aparece Thiago Maia, levantou o gol por trás, é falta, parou, o árbitro Bacu, contra o Furacão, o jogo rubro-negro, tá te deixando ansioso? Haja Calman. Calman é um medicamento, durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Alô, Jackson Figueiredo, lá na Aspen Farma, aquele abraço. Haja Calman, cara. A bola rolada agora pra Zé Ivaldo. Zé Ivaldo sai jogando pelo lado da esquerda, prende a bola, vira para Márcio Azevedo, é apertado pelo Everton Ribeiro, atrasa de novo para Zé Ivaldo, ele mais atrás agora para o goleiro Santos. 9h45 da noite em Curitiba. Apite comigo, galera! 16-29 por jogar nesse primeiro tempo e o placar na Arena da Baixada. Flamengo! 0 Atlético! Também 0 Rádio Líder. E volta de novo o time do Flamengo. É o Bruno Henrique. Bruno Henrique patinou, virou na esquerda. É para Felipe Luiz. Driblou primeiro, fez o golpinho, prende a bola. Ele atrasa para o Ilharão. É o Mengão do Pedro Manso do programa do Gatinho. Inverteu na direita para Isla. Isla atrasa para Noga. Noga é apertado. Devolveu agora a bola na esquerda. É para Léo Pereira. Sai jogando pelo time do Flamengo. Ultrapassa a divisória. Pinta na intermediária contrária. Rolou no capricho para Noga. Ajeitou no grande círculo. O Mengão do Tião Dávila, o talentoso ator lá no recreio. Olha o Everton Ribeiro, fez um carnaval, driblou dois, mas caiu, perdeu a bola. O árbitro parou. Os dois estão caídos aí, Marcos Vinícius. O Everton Ribeiro passou por dois jogadores, entrou na área e trombou com o jogador do Atlético Paranaense. Os dois caíram e levou a pior ali o Márcio Azevedo, que ainda foi atingido na cabeça pelo jogador do Flamengo. A falta marcada a favor do Furacão, 0-0, informando Casas Bahia. Banho relaxante com a Max do Gelanizete, com a nova resistência Lore Ultra, que dá mais durabilidade por apenas R$52. Barato é na Chatuba. Eu que anuncio, Garcia Duarte. Você do volante, obrigado pela carona que me dá com a Tupi ao seu lado. Centro de Operações Rio Informa, túneis do Juá, São Conrado, elevado das bandeiras, pista superior, fechando todos os dias no sentido Barra, das 11h50 da noite até 4h30 da madrugada. Programe-se e evite atropelos. Voltou Everton Ribeiro, rolou, Isla cruzou, emendou, Pedro, a bola passa pra fora. Olha o quarta-luz do Vitinho, o Marquinho. Quase, no cruzamento que veio da direita, tinha condição o jogador do Flamengo, Isla, cruzou pra trás, Pedro finalizou, quase que o Vitinho aproveita e finaliza. A bola passou raspando o canto direito do goleiro Santos e saiu. Lamenta Pedro, 0-0. O placar é Ipiranga. José Elisvaldo está em Guarulhos dizendo que vai dar Flamengo. Jorge Nascimento, garotinho, manda um alô para mim. Jorge de Crato no Ceará, valeu Crato. Marcelo Martins Souza, maior emoção do Flamengo aqui na Tupi e no dia do torcedor do Flamengo. Olha o Walter fazendo o pivô, virando, entregando na esquerda para Richa. Ele recolhe a bola pelo Furacão, 18 minutos, faltam 27. Ele toca a bola. A volta é para agora, para Reinaldo. Passou na primeira, passou na segunda. Entrou na área, rolou, emendou Nicão. A bola sobe. Tava desmarcado, encobriu a meta do Hugo. Que perigo, Coelho. É a jogada que nasceu da ponta esquerda. Foi costurando, passando por todo mundo. Reinaldo achou o Nicão sozinho, mas o chute foi ruim. Sobre o gol do Hugo Souza. levou o perigo 0-0, placar multimarket. Autoproteção veicular, você protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 30 40 7474. Gente que se liga na gente. Álvaro da Camélia, o Alvinho, o Dudu, o Matheus, todos reunidos no Alto da Boa Vista, vendo o jogo, ouvindo a Tupi. Partiu o Bruno Henrique pra dentro do primeiro, driblou, deu um cheguinho, atrasou, é pra Vitinho, vai queimar, não deu, tá sim, gente na frente dele, ele prefere tocar pra Arão. Arão inverteu na direita, Isla desmarcado, bico direito da grande área, lançou de curva, cabeçada do Pedro no travessão, Bruno Henrique emendou, entrou! Flamengo! Primeiro Pedro, quando cabeceou, a bola bateu no travessão, veio no rebote. Bruno Henrique, quase sobre a linha do gol, botou no barbante. Aos 20 de jogo agora. Flamengo 1, Atlético 0. Pedro marca, mas o Bruno Henrique vem lá, voltando ao time do Flamengo e balançando a rede. Eu digo que valeu, Marcos Vinícius. Valeu sim, garotinho. Cruzamento do Islas do bico da grande área pela direita. O Pedro subiu com o goleiro, que saiu até um pouquinho da pequena área. Ele pede falta, mas não houve. Pedro cabeceou no travessão. Bruno Henrique estava ligado e concluiu escorando na pequena área para o fundo do gol. Bruno Henrique, Flamengo 1-0. O placar é assim, saúde. É, galera, quer que os jogadores do Atlético Paranaense estão cercando o árbitro, reclamando o que, eles querem. Coelho, me ajuda aí. É, eles estão reclamando que houve falta no lance. O detalhe, como bem mencionou o Marcos Vinícius, o goleiro Santos, ele sai da pequena área, erra a bola e esbarra no Pedro. Eles pedem falta do Pedro no Santos. E aí, consequentemente, eles ficam nessa bronca. Também reclamam no começo da jogada um desvio no árbitro. E a regra nova, a bola bate na arbitragem, tem que parar o jogo. Se for essa reclamação, realmente jogada invalidada. Agora, no lance do Pedro com o Santos, lance normal, garotinho. E aí, Apolinho, essa agulha toda, Apolinho. Imagina você... se anula o gol, porque a bola bateu no árbitro e ele não parou o jogo. Ele tinha que ser expulso. É, galera. Olha aí, galera. O gol do Flamengo foi aos 20 minutos. Bruno Henrique, depois da cabeçada do Pedro, no travessão. No RJ da sorte, você pode ter a vida de bacana que merece. Tem Toyota Hilux, motos e uma cozinha dos sonhos. E com o mesmo título, concorre a R$10 mil por mês durante um ano. No dia 29. RJ da sorte, eu conheço. Alô, Milton Nobre, aquele abraço. Volta o Flamengo de novo agora com Pedro. Foi seguro pelo camisa 27, Zé Ivaldo. O árbitro para e marca a falta. Gente que se liga na gente, Dr. Bruno Scarpellini, grande infectologista, torcendo pelo seu Flamengo, com um bandeirão na Barra da Tijuca, girando, girando, chamando Vinícius Gama. Garotinho, São Januário, Copa Sul-Americana, 20 minutos, Vasco e Caracas vão empatando 0-0, agora há pouco, a primeira boa chance do Vasco, com o atacante Ribamar, informando a RJ da sorte. Alô, José Gildemar Alves de Souza, mandando alô para Gildemar de Mata, em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, é a terra do saudoso Francisco Xavier. Se lembra do Francisco Xavier Imóvel? Era de lá. Ele, o Tarcísio, irmão dele, toda a família de lá. A bola atrasada para o goleiro Hugo, rolando no capricho para Isla. Deixa o Noga, Noga é quem conduz a bola pela sua intermediária. Flamengo ganha por 1-0. O gol foi marcado pelo Bruno Henrique, quando agora tentava a Isla, acabou botando a bola pela linha de lado, e tá reclamando aí, Coelho. É, ele reclama muito, até uma falha de comunicação também no sistema defensivo do Flamengo, mas é o que se paga por trocar a dupla de zaga toda hora. 1-0, Mengão, placar Casas Bahia. Novo, abastece aí, é pro carro, é pra vida, é cashback, benefícios pra valer, baixa aí. Alô, Jerônimo Santos, alô, Francisco Lúcio Mandarim, daquele abraço. Olha o Mengão de novo, Bruno Henrique pra Vitinho, Vitinho na canhota, chegada ao gol, cortou a zaga, cortou de qualquer maneira. Garotinho, o cara Felipe Aguiar insiste agora. O Furacão pelo comando, ele é o Citadini, lançado longo, cortou o Arão, a bola volta agora para Reinaldo, aparece cortando bem colocado o Léo Pereira, sofre uma falta, mas o Flamengo leva vantagem de Vitinho na ponta esquerda para Felipe Luiz, tá na dele, tá na boa, tenta cruzamento, não deu, agora sim cruzou invertendo na direita, recolheu o Everton Ribeiro, correu o Isla, foi lançado, não esperava, cortou o Márcio Azevedo, hein? Só um detalhe, é a 14ª vez que como jogador profissional, Bruno Henrique enfrenta o Atlético Paranaense, ele já marcou incríveis 12 gols. Quer ganhar o Furacão? Coloca o Bruno Henrique em campo, garotinho. É verdade, olha o Nicão, carrinho do Vitinho, ainda deu o Nicão, vai chutar, chutou, carimba do Léo Pereira, vem na direita para Eric, cruza na área, mata no peito o Thiago Maia, enche o pé, bota na frente, olha você soltando a voz no WhatsApp da Tupi, 980-18-88-80, Domingão, o ato a pressionar, olha o Pedro, vai na entrada, grande área, clareou, pode marcar, mais um, atira um balaço, a bola sobe e vai pra fora, solte a sua voz. Ô garotinho, é Carlos Henrique de Boa Vista, Roraima. Eu quero ouvir você narrar um golão, golão, golão do meu Mengão. E se chamar o VAR, chama ele. Washington, Apolinho Rodrigues. Nesse VAR, eu confio. Carlos Henrique lá em Roraima. É, e na cidade de Boa Vista, na capital. Ele tá. Dá pra locutor, não dá, Apolinho? Dá, mas não dá. Ele tem boa voz. Não dá pra ninguém. Deixa eu só aqui o seguinte, o Zé Carlos. O lance do, que a bola bateu no árbitro, o que eu disse é o seguinte, a primeira regra não é nova, não existe regra nova, a recomendação é nova, mas quando bateu no árbitro, ele tinha que parar a jogada, se ele não parou, erro dele, como é que ele vai anular um gol que ele foi o culpado, ele errou. É o detalhe, é o detalhe. Com o Tim Pré-Top você tem 7 GB de internet e ainda concorre a prêmios com o WebTeam, mais vantagens. Corra e aproveite. Sai jogando agora o Furacão, o Christian tocando. É na divisória, procurava Nicão, o quarto houve a falta do Felipe Luiz, o árbitro para e marca. Gente que se liga na gente, Paulo César Gimenez, torcendo pelo Flamengo em São João del Rei, Minas Gerais. Para você soltar a voz do WhatsApp da Tupi, olha o telefone, 980-18-88-80, 980-18-88-80, fique famoso no Brasil e no mundo. Olha o Walter, tocou bola para Christian, levou, tentou na esquerda, Márcio Azevedo, entre a janelinha ali do Everton Ribeiro, trabalhou de novo, carimba no Arão, a bola passa pelo primeiro que é Christian, alcançado agora pela direita, pelo Felipe Aguiar, empurrando para ele, que devolvendo para Felipe Aguiar na divisória, o zagueiro bem avançado, até o Richa procurou jogada pelo time do Furacão, inverteu na esquerda para Márcio Azevedo. O Flamengo ganha por 1-0. Gol do Bruno Henrique. É lançado, Walter no comando. De cabeça, na meia direita, para Christian. Empurra na ponta direita, para Nicão. Correu o Eric, pediu bola. Não recebeu. Agora Nicão inverteu, jogada na esquerda. Márcio Azevedo encostou, entregando para Richa. Devolveu para Márcio Azevedo pelo Atlético Paranaense. A Richa atrasa mais agora para a jogada de Zé Ivaldo, lateralmente para Felipe Aguiar. Eric abriu, pede bola na direita. Recolheu o Eric. Tenta fazer o lançamento, Christian pede bola, a bola atrasada, Flamengo vai pressionando, vai acuando ali o time do Atlético Paranaense, bola atrasada, goleiro Santos chuta forte pra frente e o Vasco da Gama, Vasco da Gama jogando pela Sul-Americana em São Januário, Vinícius Gama. É garotinho, Vasco chegando muito pouco ao gol adversário, 26 minutos primeiro tempo, segue Vasco e Caracas da Venezuela 0-0, informando RJ da Sorte. Quebrou, trincou o Alto Glass, seu nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Olha aí, galera. Futebol com emoção, segue a líder. Tá reclamando o Nicão aí, ô Coelho. É, ele queria uma falta em favor do Atlético Paranaense, não foi marcada, e infração em favor da equipe do Flamengo. Reclamam muito os jogadores do Atlético. Mengão vence por 1-0, placar Ipiranga. Olha, Léo Pereira atrasando pro goleiro Hugo Souza. Eu fico preocupado com essa bola aqui atrás. Ele vira pra Isla. Isla atrasa outra vez agora pro goleirão. Hugo Souza bate de careta direita, levantando, tentando. A bola foi errada, Nicão cabeça. cabeceou, mas chega Vitinho, toma a frente, já perdeu pro Grisha, voltou a bola pra Nicão, Nicão na meia, empurrou, tocou pra Cristian na ponta direita, vai ao lado da grande área, carrinho do Thiago Maia, bota a bola pela linha de lado, ejaculação precoce é coisa do passado, tome uma atitude, tenha uma vida sexual mais prazerosa, use Erifor, ligue agora no 0800 021 733 e ganhe 80% de desconto. Olha o lateral cobrado, errado, chega primeiro na bola, procurava por ali, Felipe Luiz cortando pelo time do Flamengo, sai jogando, é com o Léo Pereira, inverteu na direita, Panoga, é o Mengão do Alexandre Ferreira, programa 01 da Dubia com ele a partir de meia-noite, depois às duas tem o Garcia Duarte, na companhia do Garcia, às quatro, o Mário Belisário acordando o Brasil com aquele vozeirão, ele volta ao meio-dia na Patrulha da Cidade, Hugo sai jogando de novo, entregando, agora Panoga, Noga na frente da grande área, para Arão, Arão devolveu na esquerda, para Léo Pereira, conduzido pelo Flamengo, é o Mengão da Mariana Gross, tentou na esquerda, a bola alcançada pelo Felipe Luiz, tenta partir para o contra-ataque, lança, inverteu na direita, a bola alcançada, revitou saída ali o Isla, tabelou com o Everton Ribeiro, incrementou no grande ciclo para Thiago Maia, voltou para Everton Ribeiro de prima na canhota para Bruno Henrique, tenta passar pelo Eric, passou, levou um toco, o Alves que não ouve nada, Nicão gira, toca a bola, vira de novo Christian, chega primeiro Léo Pereira, encontrou bem colocado por ali o Arão, Arão, Vitinho, Thiago Maia, na esquerda, Felipe Luiz, lançou pelo alto na direita, correu, matou no peito Isla, vai à direita da grande área, tá cheio de perna, deu um cheguinho, Everton Ribeiro devolveu para ele, Flamengo ganha por 1-0, de calcanhar para Everton Ribeiro, vai cruzar, trabalhou para a caneta esquerda, perdeu o ângulo, faz o curvinho, ainda girando, ele é de seleção, cara, ainda é Everton Ribeiro, na ponta direita, girou, prendeu demais, a bola caiu, a bola é cortada e vai pelo lado, é arremesso para o Furacão, dá o bandeirinha, 10 da noite em ponto em Curitiba. Apite comigo, galera! 30-15 por jogar no primeiro tempo. E o placar na Arena da Baixada? Flamengo! Um gol do Bruno Henrique. Atlético! 0! José Carlos Araújo, tô ligado em você, meu compadre. É o Gabriel Pensador. Eu tô aqui torcendo pro Mengão, é claro. Gabriel Pensador, sou seu fã, cara. No Face do Garotinho, João Carlos Viegas diz que deixa a TV no mudo e aumenta o som da Tupi. Obrigado, Viegas. Ele tá lá em Caraí, Niterói. Os Nifão Porto, a Mauri Dias, José Felipe também deram like no Face. José Carlos Araújo. Olha a bola rolada. Goleiro Santos entregando na esquerda. É pra Zé Ivaldo. Devolveu pro goleiro. É apertado por dois. Ele bate rasteirinha pra Márcio Azevedo. O combate foi do Everton Ribeiro com meteu falta, parou. Você viu, Marquinho? Eu vi sim, garotinho. O Everton Ribeiro foi com muita vontade em cima ali do Márcio Azevedo para roubar a bola e acabou atingindo o lateral esquerdo do Atlético Paranaense. A falta foi marcada a favor do Atlético e não teve cartão para o Everton Ribeiro. 0-0, placar RJ da sorte. Aliás, valeu. 1-0, Mengão. Meu abraço em São Paulo, Hugo Pérez. Doutor Hugo Pérez é gerente jurídico do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Está em São Paulo com o aplicativo da Tupi, escutando, curtindo e torcendo pelo seu Flamengo. A bola volta na direita de novo para Eric. Eric tabelou para Nicão. Nicão prende a bola, prefere atrasar na divisória para Christian. Christian mais atrás agora. É para o Felipe Aguiar. Mais atrás ainda para o goleiro Santos. Girando. O Vasco em São Januário. Vinícius Gama. Garotinho, 31 do primeiro tempo, São Januário, segue Vasco e Caracas, 0-0, jogo com poucas chances de gol na Copa do Brasil, na Arena Corinthians, Corinthians e América Mineiro, 0-0, informando Multimarket. Multimarket, mega preços baixos, tudo que você precisa com desconto que você merece, 32-13 para terminar. Alô, Felipe Leider em São Paulo, aquele abraço, a bola volta de novo agora com o Nicão, driblou primeiro, adiantou muito, enche o pé o Ilharão, bota na corria, tentava Pedro, olha brigando com ele o Felipe Aguiar, a cabeçada foi do Felipe Aguiar, tirou Pedro da jogada, rolando, combinando, a rixa na esquerda para Márcio Azevedo, é apertado, é combatido ali pelo Everton Ribeiro, tocou bola na meia, tenta Léo Cittadini, corta Isla, encontra bem colocado o Thiago Maia, agora para a correria do Bruno Henrique, que se manda vai embora. Entrou na área, adiantou muito. Houve o carrinho do Felipe Aguiar, botando a bola para escanteio, Maquinho. Ele esticou muito, garotinho, a bola, mas chegaria para fazer o cruzamento. Foi no carrinho ali o jogador do Furacão, camisa 23, Felipe Aguiar, e colocou para escanteio, garotinho. Saúde é assim que se faz. Mais de 1000 médicos credenciados. Assim Saúde, 21025555. Ou fale com o seu corretor. Alô, doutor Azim Chedid, presidente do Grupo Memorial. Alô, Nelson Teres. O Nelson Tosse pelo Fluminense. É o diretor de marketing. Preparado para a cobrança do escanteio. Vitinho pela ponta esquerda. Autorizado pelo árbitro. Ele vai bater para dentro da grande área. 1-0 ganha o Flamengo. Bateu dentro direto. Passou pelo Pedro. A bola foi forte demais. Foi para fora. Foi forte ou não foi, Vaguinho? Foi forte sim, garotinho. Mas quase que o Pedro alcançava a bola do outro lado, na segunda trave, ali na pequena área. A bola saiu pela linha de fundo. O Pedro até fez um sinal de positivo ali pro Vitinho. 1-0 Mengão, placar calmão. José Basílio Maranhão, José Carlos Araújo, manda um alô pra cidade de Arame, no Maranhão. Tá mandado aí, Zé Basílio. Casas Bahia, é por você que a gente se transforma e não para de mudar. Nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. 34, 11 para terminar o primeiro tempo. O Flamengo tá ganhando por 1-0. Thiago Maia para o Arão, ele foi puxado, tá valendo que o Flamengo levou vantagem. Isla atrasa pro goleiro Hugo, ele vira na esquerda para Léo Pereira, vai sair jogando pelo time do Flamengo. O Mengão do Alexandre Pires, o mineirinho de Uberlândia. Felipe Luiz sofre o combate de Nicão com falta. O árbitro Parimaca, 10:05 da noite em Curitiba. Apite comigo, galera. 35, 10 por jogar no primeiro tempo. E o placar na Arena da Baixada. Flamengo! 1, Bruno Henrique, 27. Atlético! 0. Super Rádio Tupi. A rádio líder, girando Vinícius Gama. Sul-Americana, 34, primeiro tempo, São Januário, Vasco e Caracas da Venezuela, 0-0. Na Copa do Brasil, mais cedo, Vila Belmiro, Santos e Ceará, 0-0, informando Chatuba. O Flamengo insiste em sair jogando com bola no chão, com o goleiro Hugo, que já cometeu algumas falhas, hein, Apolinho? Ah, essa agora foi incrível, não foi o Hugo. O Hugo deu a bola, o cara botou a bola para a lateral. O Noga. É, o Noga olhou e botou para a lateral sozinho. Tá feia a coisa. Vixe, o jogo tá te deixando irritado lá atrás na defesa, Rubro Negro. Ai, Jacalman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Escanteio a ser cobrado pela ponta canhota. Preparado o Christian para cobrança pelo time do Atlético. Correu, bateu pelo montão para a área. A cabeçada foi dada fora da grande área. Insistia Márcio Azevedo. Cabeça contra o Everton Ribeiro. E caiu por ali o camisa 18. Foi Léo Cittadini. Parecia mais grave, inclusive, o Coelho. É, e seguindo a recomendação da FIFA, o Ricardo Marques Ribeiro parou a partida. Nem assinalou a falta, mas sim porque o lance gerou perigo para os dois jogadores. Ele vai dar a bola ao chão com a posse em favor do Flamengo, que tinha o controle. E os dois jogadores, ainda bem, estão tranquilos. 1-0 Flamengo é o placar. Assim Saúde. A Tupi tá em todo o Brasil. Patrícia Duarte, Vitória Silva, Edenilde Rodrigues, Ana Isabel de Oliveira. Todo mundo seguindo a líder. Olha o lançamento alto. É na esquerda. Bruno Henrique pega a bola. Tenta iludir, passar pelo Eric. Tabelou com o Thiago Maia. Eric se recupera. Atrasando bola. Felipe Aguiar deixando para Christian. Se atrasa na jogada. Vira agora para o jogador que é Zé Ivaldo. Zé Ivaldo deixa na esquerda. Na lateral para Márcio Azevedo. Tira o primeiro adversário da jogada. Inverteu de novo agora na direita. Felipe Aguiar deixa a bola passar. 1-0 ganha o Flamengo. O gol do Bruno Henrique foi marcado aos 20. Aos 20 de jogo. Chegamos a 37. Apolinho. Flamengo 1-0. Qual é dessa parada, Apolinho? Eu acho que o Flamengo poderia acelerar um pouco mais. Inclusive apertar a marcação mais na saída de bola mesmo. Porque está dando muito espaço para o Atlético sair jogando. E há uma falha de marcação da defesa do Flamengo do lado do Léo e do Felipe Luiz. Ali por ali, o Atlético está entrando fácil. banho relaxante com a Maxi dos Salões S, com a nova resistência Lani Ultra, que dá mais durabilidade por apenas R$52. Barato é na Chatuba, é o que anuncia o Garcia Duarte. Mengão sai jogando aqui atrás, Noga virando, entregando para Thiago Maia, vira no grande círculo para o William Arão, daí na esquerda para Bruno Henrique, tá no barato dele, tenta partir para dentro, atrasou bola para Felipe Luiz, tabelando com Bruno Henrique, autor do único gol até agora, o camisa 27 atrasa, para Felipe Luiz, Thiago Maia se apresenta, ele atrasa mais a bola para Léo Pereira, lateralmente para Noga, é o Mengão do José Augusto, a voz romântica do Brasil, Isla atrasando para Noga, Noga dominou, é apertado, vira jogo para Léo Pereira, 1-0 Flamengo, o gol marcado pelo Bruno Henrique foi aos 20 minutos de jogo, outra vez o Flamengo trocando passe, olha agora Pedro lançado, a bola escapou ali, quem vai correr? Mas o árbitro dá uma falta, parou, em cima do Felipe Aguiar ali, com Pedro ou Marcos Vinícius. Foi bem marcado assim, garotinho, porque o Pedro deixou o braço e agora tem também a famosa recomendação do braço no rosto do adversário. Aí o colombiano levou a pior, a falta foi marcada, o Pedro vai ali e pede desculpas ao seu companheiro de profissão. Vida que segue, garotinho, 1-0 Mengão. Qualialto Proteção Veicular, você é protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. Você do volante, obrigado pela carona que me dá com a Tupi ao seu lado. A rádio do taxista, entre dessa onda amarela, galera. Brigava pela bola no comando, Christian. A bola atrasada, é o Isla atrasando perigosamente pro goleiro Hugo, chuta forte na frente, ela ia saindo pela direita, Nicão chegou, evitou, atrasou, tocou na meia direita, procurou jogada Eric, lança rasteirinho, Thiago Maia briga, combinando com o Arão, Thiago Maia, bola invertida agora para Everton Ribeiro, que alcança Isla, vem na divisória de calcanhar, para Everton Ribeiro, outra vez para Isla na direita, é o Mengão do Milton Gonçalves, bola atrasada para Noga, quase na divisória, tocou errado, recuperou a bola o Atlético, vem com Walter, recebe de Reinaldo, faz lançamento longo na área, saiu Hugo e defendeu o Coelho. Saiu bem, saiu atento, já fez a reposição, trabalhando com o Felipe Luiz. Flamengo vai ao ataque, 1-0 Mengão, placar RJ da sorte. 10:10 da noite em Curitiba. Apite comigo, galera. 40, 5 por jogar no primeiro tempo, olha o Mengão de novo, lá vem Felipe Luiz, cruzou, Vitinho matando o peito, escorou, Márcio Azevedo vai sair jogando, e o placar na arena, Flamengo, um gol do Bruno Henrique, Atlético, 0, José Carlos Araújo, Vitinho toca para Bruno Henrique, é o Pedro, procurou, não deu, prendeu, atrasou, Isla chegou na meia direita, inverteu, jogada na esquerda, errado, aparece para cortar Nicão briga, foi conduzida a bola, mas o árbitro da vantagem. A bola tocada para Eric virando, é para Christian, está na divisória, ultrapassa a divisória, empurra de novo, agora para Eric pela direita, Léo Cittadini pediu bola, vai Eric na entrada da grande área, passou fácil, foi trombado pelo Léo Pereira, é falta, parou, você viu, Coelho? Eu vi sim, falta do Léo Pereira no Eric, rapaz, deu um mortal ao lateral direito do Atlético Paranaense. Por sorte, não caiu de mau jeito. Falta perto do bico da grande área, na ponta direita. Walter se ajeita para a cobrança. Hugo arma a barreira. Furacão no ataque. Flamengo vence por 1-0. Placar Qualialto. No Insta do Garotinho, Joelson Assis, Marcelo Rodrigues, Thalia de França. Alexandre Gomes, deixe sua mensagem. No Insta, José Carlos Araújo Garotinho. Visite também as outras redes sociais do Garotinho. Tá sentindo até agora o Eric Coelho. É, porque ele levou a pior na dividida. O Léo Pereira é grandão, ele passou por cima do Léo Pereira, caiu de uma altura de 2 metros. São dois homens na barreira, garotinho. 4 homens. É uma falta perigosa contra o Flamengo, preparado. Walter ali pela meia direita. Todo o Flamengo recuado. No momento, o Flamengo ganha por 1-0. O gol foi marcado pelo Bruno Henrique aos 20 de jogo. Walter preparado, Nicão também. Correu, Walter apontou, tirou um balaço, defendeu o Hugo. Lagou, chutou na rede o Zé Ivaldo. Mas pro lado lado de fora. O Vinícius Gama tá me chamando. Alô, Gama. É, garotinho, na Copa Sul-Americana, além de Vasco 0, Caracas também 0. Jogo encerrado na Argentina. Estreia do São Paulo e o tricolor paulista na segunda fase. Jogo de ida perdeu. Perdeu de virada para o Lanús na Argentina. 3-2, informando o Quali Alto. No RJ da Sorte você pode ter a vida de bacana que merece. Tem Toyota Hilux, motos e uma cozinha dos sonhos. E com o mesmo título, concorre a 10 mil reais por mês durante um ano no dia 29. Que é domingo, galera. A bola volta de novo a rolar, vai pela linha de lado. É arremesso lateral. Aliás, dia 29 é amanhã. Dia 29 é amanhã, quinta-feira. Olha o lateral ser cobrado. Cobrado pelo Eric. Eric virando pra Richa. Richa outra vez agora pra Eric. Dá o primeiro balãozinho. Atrasa a bola. Chega Felipe Aguiar. Se atrapalhou todo, botou pra fora. Escanteio. Escanteio. Thiago Maia vai lá. Thiago Maia vai lá, Marquinho. Assim, porque saiu com o bolo e tudo. O Felipe Aguilar se enrolou. É escanteio para o Mengão. Mais uma com o Vitinho na cobrança, garotinho. Vai bater Vitinho. Flamengo 1-0. O gol do Bruno Henrique. Depois da cabeçada do Pedro no travessão. Bruno Henrique lá pela ponta esquerda. Vai bater pelo time do Flamengo. Correu, bateu de curva pelo alto para a área. Subiu, passou pela bola. Bruno Henrique. A bola ganha efeito, ganha velocidade e sai pela linha de lado. 44 minutinhos para terminar o primeiro tempo. Flamengo 1-0. Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida, é cashback, benefícios pra valer. Baixa aí. 44,5, galera. Olha o Walter Gordinho. Tá na sua intermediária. Ele lança na ponta direita pra Eric. Ah, partiu pra dentro. Tentou brigar. Chega primeiro Felipe Luiz. Atrasou perigosamente pro Léo Pereira. Rasteirinho pra Thiago Maia. Daí lançou. Bem livre. Olha o Pedro. Como ele gosta. Parte pra dentro no primeiro, ainda Pedro, prendeu, perdeu velocidade, ameaçou chutar, chutou em cima do adversário. A bola volta de novo na matada de peito, é do Reinaldo, mas deu ladrão. Thiago Maia virando, a Léo Pereira toca errado, a bola vai pela linha de lado, arremesso para o Furacão. Mais um, 45, vamos até 46, subiu a placa, um minutinho de acréscimo com o Tim Pretop. Você tem 7 GB de internet e ainda concorre a prêmios com o App Tim, mais vantagens, corra e aproveite. 1-0, ganha o Flamengo no intervalo. Tem um show no intervalo com Vinícius Gama, com a palhinha do Apolinho, com o jornalismo da Tupi em ação. Gente que se liga na gente, Guaraci, o Guará do Vênia da Olegário, torcendo pelo Flamengo. E volta a rolar a bola o Flamengo. Olha o grito da galera. Você não tá no estádio, mas na Tupi você se faz representar com seu grito, com seu gogó. Alô, Weber, cadê o calorzinho dessa galera? Tá aí, você homenageado. Termina o primeiro tempo. Flamengo! Um gol do Bruno Henrique. Atlético! 0! Sou eu, às 10h16 da noite, no intervalo de Flamengo. Um gol do Bruno Henrique, camisa 27, aos 20 minutos desse primeiro tempo. Atlético Paranaense 0, na Tupi, a bola não para. E vem aí, Vinícius Gama. Valeu, garotinho José Carlos Araújo, que transmitiu, por enquanto, a vitória do Mengão. 1-0 para cima do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Gol do atacante Bruno Henrique aos 19 minutos. Mengão 1-0 para o Atlético Paranaense. Daqui a pouco tem muito mais o Jornalismo em Ação, o Apolinho Washington Rodrigues, também a Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama que vai empatando 0-0 com Caracas da Venezuela em São Januário. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Multimarket, mega preços baixos, tudo o que você precisa com desconto que você merece. jogadores do Flamengo deixando o campo de jogo, a Arena da Baixada. Alô, Marcos Coelho. Alô, Vinícius Gama. Jogadores do Flamengo deixaram o campo de jogo tranquilos. Enquanto isso, os atletas do clube mandante, o Atlético Paranaense, reclamando muito com a arbitragem pelo fato do lance que gerou o gol. Marcos Vinícius. Com mais com relação ao gol do Flamengo, que os jogadores reclamaram que teria batido no árbitro, a bola, diz a recomendação, só para quando bate no árbitro, se mudar de posse ou se o time que tem a bola bateu e continuou. Só que nesse caso a bola continuou com o Arão e o Flamengo, sem o Flamengo levar vantagem. Então por isso essa reclamação do Furacão não tem sentido e o árbitro está certo. Valeu, dupla Marcos Vinícius e também o Marcos Coelho. Intervalo de partida, Flamengo 1-0 para o Atlético Paranaense. Saúde é assim que se faz, mais de 1000 médicos credenciados. Assim Saúde, 2102-5555, ou fale com seu corretor. Casas Bahia, é por você que a gente se transforma e não para de mudar. Nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. Vixe, o jogo tá te deixando irritado? Haja Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Copa do Brasil, oitavas de final, mais cedo, jogos de ida, Vila Belmiro, Santos e Ceará não saíram do 0-0. No Olímpico, em Goiânia, o Internacional venceu o Atlético Goianiense por 2-1. E na Arena Corinthians, Corinthians e América Mineiro vão empatando 0-0, agora a partida no intervalo. Banho relaxante com a Max Ducha Lorenzetti, com a nova resistência Loren Ultra, que dá mais durabilidade por apenas R$ 52,00. Barato é na Chatuba. 10 da noite, mais 19 minutos. No dia do flamenguista, dia do rubro-negro, o resultado é bom. Mas será que ele gostou do primeiro tempo? Tá chegando aqui no tempo de intervalo da Tupi, o comentarista mais ouvido do Brasil. Ora bem, disso não gostei muito não, rapaz, porque eu achei que o Flamengo não acelerou, o Flamengo poderia ter acelerado mais, o time do Atlético Paranaense tem dificuldades, mas ele tem um bom treinador, Paulo Autores, sabe montar um esquema defensivo, e o Flamengo perdeu muito tempo com algumas coisas que ele poderia ter ativado, por exemplo, o posicionamento do Vitinho. O Vitinho tem que chegar mais perto do Pedro, ele funcionar. Eu estou dizendo o que eu gosto, não é o que o treinador tem na cabeça dele, não estou querendo ensinar o padre às amigas. Mas como o antigo ponta de lança, Zico e Nunes, por exemplo, para falar em tempo de ouro aí do Flamengo, se você chegar perto, mais perto, você facilita. O Pedro, por exemplo, ainda há pouco perdeu o lance porque ele pegou a bola, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para frente, olhou para trás e acabou optando por chutar. Sabia que não ia conseguir nada porque tinha um cara em pé na frente dele e não tem raio-x no futebol. Ele chutou a bola, bateu no cara e voltou. Então, se ele se aproxima, ele oferece a oportunidade de dar um toque e receber na frente. A função ideal nessas circunstâncias, como o Flamengo está aí com essa formação, o melhor é o Vitinho chegar um pouco mais perto, não voltar lá. Ele pode voltar na perda da bola para ajudar na marcação. O Flamengo recuperou a bola, ele tem que se aproximar do Pedro para poder facilitar a vida do Pedro e a própria vida dele. Né? Abrir o jogo, e quando ele cai para a esquerda, ele fecha o trânsito para o Bruno Henrique. Né? Se ele volta muito atrás, ele fica distante do Pedro. Se ele vai para a direita, ele fecha o espaço do Everton Ribeiro. Ele tem que se achar no jogo. Se ele se achar no jogo, o Flamengo de lancha. Só está faltando isso, porque o time do Flamengo está bem superior ao time do Atlético, mas não está acelerando, está jogando de forma lenta, está aceitando. E comete falhas imperdoáveis no sistema defensivo, o setor esquerdo do Flamengo. O Léo Pereira, realmente, ele não estava numa boa fase. Eu não entendo a escalação dele. Se botasse os dois garotos, seria muito mais seguro para a defesa do Flamengo. Ele comete falhas, inclusive, de posicionamento e, o que é pior, de raciocínio. O tempo de raciocínio dele entre ele decidir o que vai fazer permite o adversário, pela fração de segundos, o adversário tomar a iniciativa. Então, ali, entre ele e o Felipe Luiz, existe um uma brecha ali que o Atlético pode usar. O Walter, que é o ex-gordinho, ele sabe jogar, ele sabe meter uma bola. Se você der a brecha para ele, ele enfia uma bola. E repara que o Autori, o tempo todinho o Atlético puxou em cima do Felipe Luiz, o tempo todinho. Ele está apostando numa falha, num erro. Já aconteceram alguns, felizmente, no Flamengo. Não houve maiores danos na defesa do Flamengo. Mas porque eles estão indecisos, estão proporcionando o ataque do Atlético a chance do gol. O Flamengo conseguiu o seu gol. É um lance curioso, esquisito, que foi uma bola, uma burdoada, bateu o travessão do Pedro. A volta do Bruno Henrique de cabeça botou para dentro. 1-0, o gol foi feito aos 20 minutos. A reclamação dos jogadores, como o Mister Vinha pouco destacou, não procede. É preciso que a gente não embarque nessa desses comentaristas de arbitragem, do pessoal da CBF. A regra nova, não tem regra nova, não mudaram a regra. As regras são 17 e são aquelas. O que eles fazem é recomendações, que são, em primeiro lugar, recomendações, um caixote de recomendações, que o COAP fica louco para entender isso. Então, o que está estabelecido nessa recomendação é o seguinte: se a bola bater no árbitro, o árbitro tem aquele apito que ele tem, não está à toa, não está ali para brincar de carnaval, né, de índio que é apito, nada disso, ele apita e para o jogo. E aí diz: olha, bateu em mim, toca a bola aqui. Como aconteceu, como o Mr. Bean disse, a sequência de jogo, a bola estava com o Flamengo, pegou nele, continuou com o Flamengo, ele não apitou nada. Mas mesmo que tivesse acontecido alguma coisa irregular, caberia a ele apitar, e não o Flamengo, que terá com isso, tinha que seguir, fazer o gol dele e acabou. Eu defendo no futebol o seguinte: quem marca impedimento é o árbitro, é o bandeirinha. O jogador tem que jogar. Você entra lá. Repara que o jogador olha para o lado para ver se está irregular ou não. Tem que fazer isso. Corre para dentro do gol, dá uma porrada, faz o gol. Se tiver irregular, o VAR vai ver, o bandeirinha vai ver, o juiz vai ver, a voz do juiz vai ver, alguém vai ver. Mas não dá brecha para o adversário. O jogador é pago para jogar e o juiz é pago para apitar. Então, se o juiz errar, que fosse o caso, o problema era dele, não do Flamengo. O gol foi absolutamente legal e o Flamengo venceu por 1-0. Mas olha, tá mago. Valeu, Apolinho Washington Rodrigues, analisando o que foi o primeiro tempo da vitória do Flamengo, 1-0 para cima do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Gol do atacante Bruno Henrique. Quali Auto, proteção veicular, você protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. No RJ da Sorte, você pode ter a vida de bacana que merece. Tem Toyota Hilux, motos e uma cozinha dos sonhos. E com o mesmo título, concorre a R$10 mil por mês durante um ano, no dia 29. Ipiranga, novo, abastece aí, é pro carro, é pra vida. É cashback, benefícios pra valer. Baixe aí. Daqui a pouco tem muito mais aqui no Tempo de Intervalo da Tupi. Como diretor, mudei a realidade da minha escola. Com o Messina, valorizei os profissionais de educação e melhorei o atendimento aos alunos. Professor Felipe Ribeiro, 15123. É 15! Aumentaram o IPTU e a cidade piorou. Quando chove, enchente. E a saúde vai de mal a pior. Professor Washington, 15633. É 15! Olá, eu sou Cautela. Há mais de 20 anos eu luto por dignidade. Agora, peço seu voto. Meu número é 1559. É 15! Quem acompanha os jogos do campeonato aqui com a gente já sabe que o Tim Pré-Top é o pré-pago que dá mais benefícios para você. Mas para quem ainda não sabe, se liga nessa dica. Com uma recarga de R$30, você tem 7 GB de internet para aproveitar o mês todo. É isso mesmo. São 4 GB de internet da oferta para usar como quiser e 3 GB de bônus fidelidade, além de ligações ilimitadas para todo o Brasil e o WhatsApp para falar com quem quiser. Com o Tim Pré-Top, você aproveita 7 GB por R$30 e fica sempre conectado. E ainda pode concorrer a carros, motos e prêmios incríveis do aplicativo Tim Mais Vantagens. É só baixar o aplicativo, recarregar o seu Tim Pré-Top e pronto, já está concorrendo. Se você ainda não é Tim, tá esperando o que para mudar? Compre o seu Tim Pré-Top no ponto de venda mais próximo e tenha todos esses benefícios válidos por 30 dias. Saiba mais em tim.com.br/pré-top. É a vez do povo. Estamos a um mês das eleições mais importantes da história Maria do Rio. Em minha trajetória, ajudei a implementar o Bolsa Família quando fui ministra e as cotas sociais e raciais da UERJ quando fui governadora. Quando for prefeita, vou criar o Renda Básica Carioca e eu convoco você que sempre votou em mim a espalhar por toda a cidade a boa notícia de que a esperança vai renascer e toda a cidade vai renascer junto. Bota a fé que dá. Lei 9.504. Brincar e premiar é o que a equipe de promoção da Tupi e a Sorte Tá No Ar levarão até São Gonçalo. Nesta quinta, entre 9:30 e 10:30, no quiosque do Tuninho, na rua Yolanda Saad Abuzaid, sem número, Calçadão de Alcântara, São Gonçalo. Participe da nossa ação. Promoção Super Rádio Tupi e a Sorte Tá No Ar. Precisamos avançar nas agendas conservadoras. Contem sempre conosco. Sou Carlos Bolsonaro, 10120. Vote Ulisses Marins, 10456. Ulisses Marins, 10456, Crivella 10. Doutor Marcos Guedes, 10789, Crivella 10. Por uma educação de qualidade para todos. Você me conhece. Professor Paulo Alonso, 10600, Crivella 10. Vote nos vereadores do Republicanos. Republicanos, 10. Super Rádio Tupi. Desta noite, mais 28 minutos, tempo de intervalo na Tupi. O Mengão vai vencendo o Atlético Paranaense por 1-0. E na Copa Sul-Americana, São Januário, Vasco 0, Caracas da Venezuela também 0. Jogo que está sendo transmitido pelo aniversariante do dia, o Evaldo José. Multimarket, mega preços baixos, tudo que você precisa com desconto que você merece. Saúde é assim que se faz, mais de 1000 médicos credenciados. Assim Saúde, 2102-5555, ou fale com seu corretor. Faça parte da torcida Cavacas Global Sports, onde você encontra tudo em vestuários esportivos e acessórios. Visite boutiquefutebol.com.br ou vá à Rua Uruguaiana 162, Centro do Rio. Cavacas Global Sports. O jornalismo da Tupi não para. Plantão do Jornalismo. Alô, repórter Renan Gonçalves. Alô, Vinícius Gama. Em Quintino, na Zona Norte, devido a um incêndio em um imóvel, uma faixa da Rua Goiás está ocupada na altura da Rua Vital. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local. O trânsito é intenso nesse trecho. É com você, Vinícius Gama. Casas Bahia, é por você que a gente se transforma e não para de mudar. Nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. O jogo tá tão parado que você ficou ansioso? Haja Calman! Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Banho relaxante com a Max Ducha Lorenzetti, com a nova resistência Loren Ultra, que dá mais durabilidade por apenas R$ 52,00. Barato é na Chatuba. Quali Auto, proteção veicular, você protegido a partir de R$ 125,00 mensais. Ligue 3040-7474. Ipiranga Novo, abastece aí, é pro carro, é pra vida, é cashback, benefícios pra valer, baixe aí. No RJ da Sorte, você pode ter a vida de bacana que merece. Tem Toyota Hilux, motos e uma cozinha dos sonhos. E com o mesmo título, concorre a R$ 10.000 por mês durante um ano no dia 29. Com o Tim Pré-Top, você tem 7 GB de internet e ainda concorre a prêmios com App Team mais vantagens. Corra e aproveite. Lembrando que na Copa Sul-Americana, Vasco e Caracas vão empatando 0-0. O São Paulo, de virada, perdeu na Argentina para o Lanús por 3-2. O Brenner fez os 2 gols do São Paulo. Atlético Nacional e River Plate do Uruguai empataram pelo placar de 1-1. Mais uma do jornalismo da Tupi. Alô, Renan Gonçalves. Alô, Vinícius Gama, eu falo agora sobre o tempo. Amanhã haverá aumento gradativo de nebulosidade ao longo do dia e a previsão de pancadas de chuvas isoladas à noite, podendo vir acompanhadas de raios na cidade do Rio. Temperaturas em declínio, com máxima prevista de 33 graus. É com você, Gama. Lembrando que hoje na Liga dos Campeões da Europa, tivemos no Grupo H o Paris Saint-Germain vencendo a equipe do Istambul pelo placar de 2-0. O Neymar saiu de campo com problema na coxa e o Manchester United goleou a equipe do RB Leipzig pelo placar de 5-0. No grupo G, o Barcelona venceu a Juventus por 2-0. Quebrou, trincou, o Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. A bola vai rolar para o segundo tempo. O Mengão vai vencendo a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 1 a 0. Gol do Bruno Henrique aos 19 minutos da primeira etapa. E está de volta aqui na Tupi o fenômeno do rádio brasileiro. Voltei depois do show do intervalo com Vinícius Gama. Teve a palhinha do Apolinho, jornalismo da Tupi em ação. Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. São 10h32 em Curitiba. Rolou a bola. A bola vai rolando e a Tupi comanda o futebol. A saída foi do Furacão no segundo tempo. Márcio Azevedo atrasando, entregando bola para Zé Ivaldo, lateralmente para Felipe Aguiar. É apertado pelo Vitinho. É na direita para Eric. Carimba no Bruno Henrique. E a bola vai pela linha de lado. Arremesso para o Furacão bater. Quebrou, trincou. Alto Glass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Primeiros 30 segundos de jogo no segundo tempo. Flamengo 1 a 0. O gol do Bruno Henrique no primeiro tempo. Olha a cabeça. Cabeçada do Léo Pereira lá em cima. Sofre o Walter botando a bola pela linha de lado. Em São Januário, a Sul-Americana, Vasco e Caracas. Alô, Vinícius Gama. Partida ainda no intervalo, garotinho. Em São Januário, Vasco da Gama e Caracas. Por enquanto, 0 a 0, informando RJ da Sorte. Lançamento longo no ataque do Furacão. Chega Léo Pereira atrasando. É pro goleiro Hugo Souza. Ele se demora muito. Garotinho. Caneta direita pelo Walter na direita. Encontrou o Isla, faz o giro, tira Márcio Azevedo da jogada, disparou pela ponta direita, procurava Everton Ribeiro, chega primeiro cobrindo, Zé Ivaldo atrasando, goleiro Santos mete o pé na bola, bota pelo alto, Isla na cabeça, passa pelo Arão, matou no peito o Richa, atrás pro contra-ataque, vira na canhota, é agora pra Christian, voltou pra Richa, na intermediária pra Crista, na divisória, prende a bola Flamengo 1-0, a bola escapou lindo, o Thiago Maia foi pulgando. O árbitro parou e marcou. Ô, Coelho. Ele deu a falta em cima do Christian no campo ofensivo do Flamengo. Detalhe, nenhuma modificação nas equipes em comparação aos times que começaram jogando no primeiro tempo. 1-0 Flamengo, placar multimarket. É o detalhe, é o detalhe. 1-0 o gol foi marcado pelo Bruno Henrique. Camisa 27 aos 20 minutos de jogo. Bola rolando na intermediária, na linha de zaga do Atlético. A bola atrasada pro goleiro Santos. Chuta forte de pé direito, bate pelo monto no campo adversário. Olha o Walter brigando pela bola. O Gordinho sabe jogar. Rola no capricho. Entregando na meia direita. Léo Cittadini na ponta direita. Para Eric. Cruza. Carimba. Fica com a bola dominada. Felipe Luiz. Tocou errado. Léo Cittadini deu dois dribles. Entrou na área. Procurou. Chutou. Desvia no Léo Pereira. E vai para escanteio. Que lambança que o Felipe Luiz fez aí. Ô, Marcos Vinícius. Ele tentou sair jogando, pô, garotinho. Mas tocou muito mal pro adivinho, pro companheiro. Léo Cittadini. Ele penetrou na área, a sorte é que bateu no toque e foi para escanteio. Tá preparado o Nicão da ponta direita, bateu pelo botão para área, subiu, corte da zaga, a bola volta para Nicão, na ponta direita, levantou, Vitinho recuado, enche o pé, a bola vai sair pela linha de lado, é arremesso, não saiu, ganhou efeito, foi todo buscando jogada, Reinaldo para Márcio Azevedo, tudo no seu campo de jogo, o Flamengo ganha por 1-0, Márcio Azevedo tenta o lançamento longo, saiu Hugo para defender, aniversário hoje do nosso comentarista de carnaval, o Fábio Fabato, é jornalista, é torcedor da Mocidade Independente de Padre Miguel e Rubro Negro, tá ligadinho na Tupi. Alô, Fábio Fabato, vai haver ou não vai haver carnaval? Quero mandar um alô também para Santos Boxer, da Ilha do Governador. Alô, garotinho, jogo tá parado, o Flamengo ganhando por 1-0. Corre o Ricardo Max Ribeiro aqui para a beira do campo, porque tá caído o Bruno Henrique, né? Isso, aí ele foi ver o que está acontecendo ali com o atacante do Flamengo, ele deita no gramado, fica ali um pouco nervoso, aparentemente sentindo muitas dores no pé esquerdo, vai precisar de atendimento, Bruno Henrique, 1-0 Flamengo, placar RJ da Sorte. Ejaculação precoce é coisa do passado, tome uma atitude e tenha uma vida sexual mais prazerosa, use Erifor, ligue agora 0800-021-733 e ganhe 80% de desconto. O jogo tá parado aí. Cara, olha, se ele... na virilha, hein? Ele tava correndo ali, levou a mão à virilha, parou de correr, recebeu ali um primeiro atendimento. vai tentar continuar, mas não é aconselhável, né, garotinho? É verdade, já tá lá preparado Michael, hein, Apolinho? Michael já tá prontinho. É. É, eu faria a diferença, eu botaria o Gerson, que está no banco, não está no banco, e o Vitinho na esquerda lá. É, mexeria mesmo, mas para isso tem que conhecer o elenco bem, né? Será que o seu Domi conhece assim? Olha a bola rolada para Léo Pereira. Na esquerda para Felipe Luiz, enche o pé, bota pelo motor no comando, subiu Pedro. A bola passa pelo Felipe Aguiar, é falta. O árbitro Parimaca contra o Furacão. Você viu, Coelho? Sim, o Pedro tomou na orelha, foi na dividida ali com o Aguilar, levou a pior. Caiu no gramado, tá sentindo com a mão na cabeça, já se levantando. E o Bruno Henrique no campo de jogo. Isso é perigoso, garotinho. É verdade. Multimarket, mega preços baixos, tudo que você precisa com desconto que você merece. 1-0 Flamengo. Olha o Mengão de novo. Ele dá de tempos a bola agora de Isla na ponta direita. Everton Ribeiro devolveu pra Isla direita da grande área. Tenta ir na linha de fundo. Quando cruza, carimba do Márcio Azevedo. A bola vai pra fora. Escanteio que favorece o Flamengo. Domingo, Marcos Coelho. E ensaia uma pressão, escanteio, Vitinho se ajeita para a cobrança, é na ponta direita, Flamengo 1, Atlético 0, placar Chatuba. Curtindo o sonsaço da Tupi no chat, Leandro Oliveira, Bia Pereira, Enio Ferreira, Jorge Luiz Eduardo, preparado para a cobrança pela ponta direita, tá lá Everton Ribeiro, correu, bateu, tentou direto, subiu o Tunicão na cabeçada, Vitinho de novo na direita, Everton Ribeiro, ele lança, procurava o Vitinho, brigou contra ele o Christian, a bola é cortada e vai pela linha de lado, arremesso para o Flamengo, 10h38 da noite em Curitiba. Apite comigo, galera. 6 jogadas, 39 para terminar, e o placar na arena da baixada, o gol do Bruno Henrique, Atlético 0. Rádio Líder girando com Vinícius Gama. Garotinho, em São Januário, vamos chegando a 3 minutos. 3 do segundo tempo, Vasco da Gama e Caracas da Venezuela seguem empatando 0-0. Segunda fase, jogo de ida da Copa Sul-Americana, informando assim saúde. Léo Cittadini faz o giro do miolo, entregando na meia esquerda para Cristian, vai na entrada da grande área, empurrando a ponta canhota. Cruzamento foi feito pelo alto, cabeçada do Léo Cittadini. A defesa do Hugo, valeu, Cristian. Ô Marcos Vinícius, segura o goleiro do Flamengo na cabeçada do Cittadini, ele dividiu ali na disputa com o Felipe Luiz, a bola quicou antes da defesa do Hugo. 1-0 Mengão, placar assim saúde. Saúde assim que se faz, mais de 1000 médicos credenciados assim saúde. 2102555, o fale com seu corretor. Flamengo ganha por 1-0, o placar em 10 do primeiro tempo, gol do Bruno Henrique. E gente que se liga na gente, Marcel Amaral, torcendo pelo Flamengo lá no Bar dos Cornos, na Ponta da Areia, em Niterói. O comando é do Kleber lá, comandando todos os cornos reunidos. A bola de novo, grande Léo Cittadini, toca longo, Walter alcançou, livrou o primeiro, Walter entregou em profundidade, correu Léo Cittadini, chega na cobertura, cortando Noga e botando a bola pela linha de lado. Casas Bahia, é por você que a gente se transforma e não para de mudar. Nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. 8 jogadas, 37 para terminar. Márcio Azevedo cruza na área, desvia no Isla e a bola vai para escanteio. Tá ligado, Marquinho? Tô ligado, ele esticou a perna e com o bico da chuteira colocou para escanteio. O Isla, escanteio lá pela canhota a favor do Furacão, garotinho. Vixe, o jogo tá te deixando irritado. Quero o segundo rubro-negro. Haja Calmã. Calmã é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicados. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha o Nicão pegando o rebote, chutou de virada. A bola bate na zaga e vai pela linha de fundo, escanteio. Nicão corre para bater o escanteio pela ponta direita pelo time do Furacão. Vai pressionando o Atlético. 1-0 ganha o Flamengo. Bateu pelo Balton na área, Munha Cássio de Hugo para fora da grande área. A bola é alcançada pelo Richa. Domina na coxa, tira o primeiro adversário da jogada, prefere atrasar. Encontrou bem colocado o Márcio Azevedo. E daí ele faz o lançamento longo. Cabeçada de Isla atrasando pro goleiro Hugo. 9 minutos de jogo no segundo tempo, o Flamengo ganha 1-0. O time do Furacão voltou mais arrumadinho, hein, Apolinho? É, né, e o Autora continua mandando fuçar em cima do Felipe Luiz e do Léo, e por ali estão chegando com perigo, já criaram 2 confusões ali, é bom abrir o olho. e volta de novo Christian pelo comando. Dá o primeiro drible pelo Atlético Paranaense, empurrando na meia direita. É Panicão, camisa número 11, passa pelo jogador que é o Ilharão, vai virar, virou na esquerda. Encontrou o Márcio Azevedo, tá no barato deles lá na frente. Lançou na área, cortou noga de cabeça, vem de Everton Ribeiro. Pega o rebote de novo agora Christian, lança pelo alto. Cabeçada foi dada pelo Eric, defendeu o Hugo, chegou fraquinha. Marquinho. Tava tranquilo, tava ligado o goleiro do Flamengo. A cabeçada também foi fraca do jogador do Atlético Paranaense. E ficou tranquila para o Mengão, que sai jogando e está vencendo. 1-0 o Flamengo. O placar é multi-marketing. Banho relaxante com a Max Ducha Lorenzetti, com a nova resistência Lore Ultra, que dá mais durabilidade. Por apenas R$52, barato é na Chatuba. Depois do jogo, tem o show final. Vinícius Gama, a palhinha do Apolinho, o jornalismo da Tupi em ação. E depois você vai curtir na Tupi a programação campeã da madrugada. Alexandre Ferreira até as 2, Garcia Duarte às 2 da manhã até as 4, e o Mário Belisário até as 6, quando chega o Antônio Carlos também acordando o Brasil. O Furacão volta, Richa faz lançamento longo, era para Léo Cittadini, correu o Nicão, tirou da jogada, Léo Pereira vai na ponta direita, de esquerda, ele atrasa, volta e deu um bala. Pulou o Hugo e foi no cantinho botar, desviar para escanteio. É demais, é demais, é demais. Que defesaço, ô Marquinho! E é quase que no contrapé, mas ele voltou a tempo e fez uma grande defesa. O Atlético aperta. Volta, mas o Flamengo tenta contra-ataque. Vidinho foi solado. O árbitro para e marca a falta. Com a Arialto Proteção Veicular, você é protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. 3040-7474. Você sabe, né? A Tupi fez 85 anos e a novidade é que a sorte está no ar. São 85 dias de prêmios na Tupi até 7 de dezembro. Na Tupi todo dia. É dia de ganhar. Fique ligado. Em 96,5. Flamengo tenta esfriar o jogo do Atlético. René vem aí. Hein? Técnico Domenech Torin conversa com o lateral esquerdo, René, garotinho. Vem René, portanto, por aí. É o que o Apolinho estava vendo. Estavam nas costas do Felipe Luiz. Thiago Maia devolve. Olha o Bruno Henrique dentro da área. Vai na linha de fundo, cruzou. Carimba na zaga. A bola vai para escanteio. Apolinho é Avenida Felipe Luiz, Apolinho? É, não é só Felipe Luiz e o Léo. É ali entre os dois. Está vendo confusão. A cabeçada que o Hugo defendeu, ainda há pouco, esse balaço lá no canto, tudo em cima deles ali. O autório está mandando fuçar em cima dos dois. Olha no Twitter do garotinho, Luiz Paulo Silva, Marcos Eduardo, Marcos Paulo e Alan CRF. Deixe sua mensagem no Twitter, @garotinhojca. Já saiu o Felipe Luiz, né? Com a camisa 16, entrou meia dúzia. René, ele foi lá, deu um abraço no Domi, tudo resolvido. Flamengo 1-0, placar Chatuba. E é o René que faz o primeiro lançamento longo demais. A bola vai pra fora. Girando, girando, Vinícius Gama. Garotinho, partida no segundo tempo. Vamos chegando a 10 minutos em São Januário. Vasco da Gama e Caracas segue empatando 0-0. 10 minutos na Copa do Brasil. Segundo tempo, Arena Corinthians. Corinthians e América Mineiro 0-0. Informando o time. Thiago Maia traz uma bola agora para Doga. Doga deixa para Thiago Maia. Prende, olha a posição dos companheiros. É o Mengão da Valéria Marques. Sábado, 1 da tarde, tem o Samba Social Clube. Domingo é às 11 da matina. A bola rolada para Thiago Maia. Conduziu, tenta escapulir, foi pro seguro. Tenta virar a jogada na meia direita, entregando para Pedro na ponta direita, para Isla, rolando no capricho para Everton Ribeiro. Isla recebeu devolução da linha de fundo, procurou, lançou pelo alto na área, Pedro de cabeça, em cima do goleiro Santos. Era para botar na rede, Coelho. Ele tentou o contrapé, se ele coloca pro chão seria gol. Agora destaque para o passe dado pelo Isla, não foi um cruzamento, foi um passe teleguiado na cabeça do Pedro. Quase o segundo no Flamengo, que vence por 1-0, placar Tim. No RJ da Sorte você pode ter a vida de bacana que merece. Tem Toyota Hilux, motos e uma cozinha dos sonhos. E com o mesmo título concorre a R$10 mil por mês durante um ano, no dia 29. 14 minutos de jogo no segundo tempo, 31 para terminar. O Flamengo está ganhando. Nas oitavas de final é jogo de ida. É jogo de ida. O jogo de volta no dia 4 de novembro, no Maracanã. Novo, abastece aí. É pro carro, é pra vida. Cash Beck benefícios para valer. Baixa aí. René vai bater no lateral pelo time do Flamengo. Vai bater com mais impulsão. Bateu forte, tentando na frente. Pedro escorando. Bruno Henrique alcança. Vira jogo na direita. Isla Macia com categoria. E que categoria. Inverteu jogada na esquerda. Procurou Bruno Henrique de cabeça. Vem na canhota para Pedro. Pedro recolheu. Dominou, tá na dele. Correu. Tenta René. Pede bola. Vai René lá de esquerda da grande área. Ameaçou. Atraiu a primeira marcação. É o menino do Anselmo Góes. A bola atrasada. Nicão de cabeça. Olha o René. Foi. Dividiu com o Eric. Sentiu o pé. Deu nada. Parou. Coelho. Ele não deu falta, não. René tomou ali a solada no pé esquerdo. Pulou, reclamou, mas nada marcado. 1 a 0 Flamengo é o placar. Casas Bahia. 10h47 da noite em Curitiba. Apite comigo, galera. 15:30 para terminar e o placar na Arena da Baixada. Flamengo! Um gol do Bruno Henrique no primeiro tempo. Atlético! 0! Sou eu, girando com Vinícius Gama. Copa Sul-Americana, agora o Vasco ataca mais. É melhor na partida, mas segue no 0-0 com o Caracas da Venezuela. O técnico Ricardo Sapinto ainda não mexeu na equipe, informando Chatuba. Olha a bola passando agora pelo jogador, que era o Reinaldo. Chegou, atrasou o Everton Ribeiro. Reinaldo leva vantagem sobre o Isla, busca a jogada de novo pelo costado da cancha. Tudo pela canhota, vai ao lado da grande área. Ajeitou, atrasou, entregando para Márcio Azevedo. Daí lançou pelo alto, penetrava Christian. A bola vai longa. Pela linha de fundo, tiro de meta que favorece o Flamengo. Com o Tim pré-top, você tem 7 GB de internet. E ainda concorre a prêmios com o AppTeam, mais vantagens. Corra e aproveite. Ontem na Copa do Brasil, no Engenhão, o Botafogo perdeu para o Cuiabá 1-0. Cuiabá 1-0. E o jogo foi transmitido pelo Evaldo José. A palhinha foi do Rubem Leão, lembrando que o técnico Bruno Lazzaroni foi demitido no Botafogo. Olha o goleiro Santos chutando forte pra frente, tentando o campo adversário. A bola passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Nicão caiu, a bola é alcançada pelo René, prendendo a bola pela sua linha de zaga, rola no capricho pra Noga. Noga olha a posição dos companheiros, devolveu, tocando lateralmente em Palhão Pereira na esquerda, pra René, atrasando pro goleiro Hugo. Insiste em atrasar a bola pro goleiro. A bola volta de novo agora de Noga, é pro Hugo, deixou escapulir, virou meio no fogo, entregando para Léo Pereira, é apertado, espirra, a bola é lançada pela direita, pelo Richard, jogou pra volta, na entrada da grande área, driblou, procurou, tenta chute, não deu, girou, trabalhou, entregou na esquerda, Márcio Azevedo vem chegando, bico esquerdo da grande área, lança pelo alto, cabeçada do Citadinho, e a bola foi pra fora, que perigo, o Marquinho. Tudo isso porque os jogadores do Flamengo não deram o famoso chutão. Perderam a bola, o cruzamento veio da esquerda e o Citadini, na altura ali da marca do pênalti, cabeceou livre entre os dois zagueiros. E para sorte do Hugo, ela saiu à esquerda do goleiro do Flamengo, garotinho. 1-0 Mengão, placar calmante. Olha, o jornalismo da Tupi tá me chamando. Alô, Renan Gonçalves. Alô, garotinho. O Centro de Operações Rio informa que os túneis Santa Bárbara, Rafael Pascarinhas e Zuzu Ângelo serão fechados para manutenção preventiva a partir das 11h50 da noite de hoje. A reabertura está prevista para as 4h30 da manhã. É com você, garotinho. Tá legal. É o sentido São Conrado, né? No sentido São Conrado, portanto, eu fecho Neto desses túneis. A galera quer mais golão, quer mais golão no chat. Sidney Silva, Maxwell Dantas, Cláudio Ribeiro e Osmar Silva. A Tupi não para. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo, autonível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores, hein? Olha, o Reinaldo deu um chute agora, garotinho. O goleiro do Flamengo, Hugo, fez um milagre. A bola bateu na trave e ele voltou a defender. Eu acho que em breve você vai gritar. Amarelinha, né? É o goleirão. Bruno Henrique corria pela esquerda, foi derrubado. A Paulinho, Flamengo tá tomando sufoco, hein? Olha, tá madurinho o gol de empate deles. E por culpa do Flamengo. O Flamengo tá dando mal mole, né? Aí o setor esquerdo da defesa do Flamengo é um convite, é uma avenida, né? E eles estão agora chegando. A defesa do Flamengo fazendo ar, não sai pro jogo. O time tá, parece que anestesiado, tá achando que já ganhou o jogo. Tem que acordar. e pressionar, partir para cima. O Flamengo está atrás a quatro, parece que está jogando contra o Bayern de Munique. Volta o Flamengo de novo. Everton Ribeiro trazendo bola para Isla. Isla mais atrás até o Noga. Noga recolhe pelo time do Flamengo. Flamengo do Fernando Gabeira. Vem pro Léo Pereira. É na esquerda. O René evita a saída de bola. É no costado da cancha. Toca para corrida de Vitinho. Corre contra ele. Agora o Felipe Aguiar. Tira Vitinho da jogada. Vai junto da bandeirinha. Tenta. Chuta de qualquer maneira. A bola sai pela linha de lado. Arremesso para o Flamengo bater. Ejaculação precoce é coisa do passado. Tome uma atitude e tenha uma vida sexual mais prazerosa. Use Elifor. Ligue agora no 0800 021 733 e ganhe 80% de desconto. Tentava Pedro, reclamou. A bola foi pela linha de fundo. É tiro de meta. Vai mexer. Hein? Daniel Cabral, jogador da base do Flamengo, se ajeita para entrar, é volante, campeão mundial sub-17, teve um contrato renovado recentemente, mais uma das joias do Flamengo, esse é muito promissor, tem seleção de base, garotinho. Tá aí, Daniel Cabral, camisa 39, hoje o Lázaro também deveria vir, mas não veio. Olha a bola na direita, Léo Cittadini dá dois dribles, atrasando bola para Richa. Richa foi combatido pelo Thiago Maia, briga Vitinho. Vem agora, Bruno Henrique ganha na carambolada. Thiago Maia empurra de novo para Bruno Henrique. Pedro tá livre pelo comando, pedindo bola. Foi lançado Vitinho, entrada da grande área. Ô, cara, ô, xará, se não dá. Chutou torto, tá de sapato trocado, Coelho. É, bateu mal o Vitinho. Tentou com o pé direito, a bola saiu torta. Sequer levou o perigo. O goleiro Santos só olhou. Tiro de meta para o Atlético Paranaense. Detalhe sobre o Daniel Cabral, 18 anos de idade, acredite se quiser, nasceu em 2002, logo ali, garotinho. É, cara, 18 aninhos, portanto, tá aí, Daniel Cabral, a novidade no Flamengo daqui a pouquinho, lembrando pra galera, e o Vasco em São Januário joga pela Sul-Americana com Caracas, Vinícius Gama. É, garotinho, segundo tempo aos 13 minutos, tivemos aí um pênalti contra o Caracas, o meio campo Carlinhos cobrou e o goleiro do Caracas, o Velasquez, defendeu, portanto, segue Vasco e Caracas, São Januário 0-0, garotinho. Apolinho, quem saiu foi o Vitinho, hein? É, saiu o Vitinho, ele tinha que colocar o Gerson, falei, ele perdeu o meio de campo. O Gerson tá no banco, tá cansado de quê? Bota o cara pra perder um ponto num jogo desse, rapaz. O Atlético vai empatar esse jogo. Olha Nicão atrasando bola na linha de zaga. Ele sofreu uma falta aqui atrás. O árbitro para e marca. Multimarket Mega Preços Baixos. Tudo o que você precisa. Com desconto que você merece. Gente que se liga na gente. Serginho Maracanã. Da Flá Detran. Tá lá o meu amigo Dr. Jorge Paz. Também tá lá. Na John Kennedy na Barra. Com o charutão matando os mosquitos da Barra da Zona Oeste. Todinha, galera. Olha aqui no Face do Garotinho. Manuel Dias, Cícero Silva, Marcelo Frison e Reinaldo Cruz. Deixe sua mensagem no Face, José Carlos Araújo. Visite também as outras redes sociais do Garotinho. O Insta, José Carlos Araújo. Twitter, arroba Garotinho JCA. E o site vaimaisgarotinho.com.br. E veja os gols da rodada. Os meus comentários após cada jogo, como o de hoje. Olha o Arão atrasando. A bola do Paléo Pereira. Até René, René atrasando mais uma bola pro goleiro. Hugo, hein? Daqui a pouquinho no Atlético Paranaense, Lúcio Gonzalez e Wellington. Já já mudança do Paulo Autuori. Lúcio Gonzalez, camisa 3, portanto, é uma e o outra é o Wellington, camisa 5. Também é meio campo, né, Paulinho? Todo mundo ali na miúca, hein? Ele vai agora dar uma blitz final ali e olha, vão conseguir empatar esse jogo. O Flamengo acorda, vai tomar gol. E volta o Flamengo, volta com o Arão, reclama na posição dos companheiros, vira na ponta direita. Everton Ribeiro empurrando para a isla direita da grande área. Rolou para Thiago, mas corou para quem? Para quem? Para quem? Vai cortar Márcio Azevedo. Briga pela bola agora o Everton Ribeiro. Conseguiu recolher, mas depois bateu nele. A bola foi pela linha de lado. Arremesso para o Furacão bater. Saúde assim que se faz. Mais de 1000 médicos credenciados. Assim saúde. 2102-5555. Ou fale com o seu corretor. Márcio Azevedo despencou. caiu no gramado, Coelho. É, tá caído ali, levou a mão no joelho direito, lateral esquerdo da equipe do Atlético Paranaense. A arbitragem sinaliza, se ele se sentiu do lado de fora, é melhor pro Atlético. O jogo fica menos tempo parado, garotinho. É o detalhe. Apolinho Washington Rodrigues entra em ação de novo. Flamengo 1-0, sendo pressionado. É verdade, e o problema tá ali. Eles ganharam o meio de campo. O Autuori, ele é bom treinador, ele sabe montar um sistema defensivo. O Flamengo não consegue entrar. E quando ele sai com a bola, a marcação fica absolutamente frágil do lado. Ele botou o garoto com a responsabilidade do garoto fechar esse circuito. Eu acho difícil, porque eles estão chegando fácil, mas muito fácil, sobretudo pelo setor esquerdo, onde ele botou o Renê. Vamos ver. Isla toca para Thiago Maia, daí de prima para o William Arão. É na esquerda para Renê. Renê tenta partir para o contra-ataque pelo time do Flamengo, Mengão, do Bruno Galhaço. A bola atrasada. Agora para Léo Pereira. Atrasando para o goleiro Hugo. Ele vem na meia-lua da grande área. Empurra da direita. Foi muito forte. Vem Noga. Noga bateu na meia-direita. Everton Ribeiro. Tá na hora do segundo gol, cara. Ele vai na entrada da grande área. Procurou, patinou. Tocou longo demais. Era pro Pedro Coelho. É, mas aí ele perdeu a passada na jogada. É raro o Everton Ribeiro fazer isso, mas ele também erra. Aconteceu o passe longo, tiro de meta. Flamengo vence por 1-0. Placar RJ da sorte. 10h58 da noite em Curitiba. Apite comigo, galera. Flamengo levou a bola. Olha, Bruno Henrique para Pedro, sozinho, chutou para fora. E o placar na arena. Flamengo! Bruno Henrique. Atlético! 0. José Carlos Araújo. Sou eu, girando com Vinícius Gama. É, garotinho, em São Januário, bola rolando segundo tempo, segue Vasco e Caracas da Venezuela, 0-0. Na Copa do Brasil, na Arena Corinthians, Corinthians e América Mineiro, 0-0. Depois do jogo, tem um show final. Vinícius Gama, palhinha do Apolinho e o jornalismo do Tupi em ação. Casas Bahia, é por você que a gente se transforma e não para de mudar. Nossa casa é o Brasil. Nossa causa é o brasileiro. As alterações já pintaram, já rolaram aí, o Vini, o Marquinho. Vai acontecer agora as alterações no time do Atlético. É o terror de qualquer repórter. Lúcio Gonzalez, Wellington. Sai o 25, entra o 3. Sai o 25. É o Richard. O Richard. E entra o camisa número 3, o Lúcio Gonzalez. E, portanto, Lúcio Gonzalez, camisa 3. Vai sair o Márcio Azevedo. O Márcio Azevedo também não pediu para sair, né? Márcio Azevedo sai e entra o Wellington com a 5. E sai arrastão. Também o Christian. Christian. É um arrastão. O Lúcio. É muita alteração, cara. Muita gente. É. Entrou o Abner, garotinho. O Abner 16 no lugar do Christian. Abner 16 no lugar do Christian. O Richard saiu com a 25. Entrou o número 3, Dudu Gonzalez. E saiu o Márcio Azevedo com a meia dúzia. Entrou o Wellington com a 5, garotinho. Aliás, o Abner é lateral esquerdo. Deve ficar ocupar a posição que estava sendo ocupada pelo Márcio Azevedo. O jogo tá tão parado. Esse 1-0 tá te dando. Deixando ansioso? Haja Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha a tabelinha de volta e virando na esquerda, procurava o Wellington, corta a zaga. A bola vem chegando primeiro, cortando bem colocado por ali o jogador que é Zé Ivaldo. Toca para Reinaldo. Reinaldo prende, gira, trabalha, toca para o Wellington, perde a bola. Thiago Maia busca a jogada, lança no comando para Bruno Henrique. Ele já recupera. Tocou na frente e foi derrubado. O árbitro diz que não, tá valendo, tá valendo. Quem vai cortar é Eric. Eric faz lançamento longo pela ponta direita. Panicão, Nicão dominou, saiu da ponta pra meia. Tenta na entrada da grande área, ainda pressionando pelo furacão. Vira na direita, Isla corre atrás. Quem chega primeiro lá pela canhota é o Abner. Atrasando pra Lúcio Gonçalves, vai virar. Tocou em profundidade, cortou na cabeçada a zaga. A bola volta de novo, é pro Wellington. Pedro recua, toca a bola pra Bruno Henrique, olha o contra-ataque do Flamengo. é perigoso. Corre, Bruno Henrique, tentou driblar para dentro, sobrou Thiago Maia, foi lá, foi dominado inteiramente pelo Wellington, ficou com a bola dominada, prendendo, corrigiu tudo ali no meio, prende a bola, vai dominar, não vê para quem lançar, vira na minha esquerda, volta e vem buscar com o peito, voltou, empurrou, era para Cittadini, Nicão alcançou, tenta clarear para chutar, deixou de novo pro Walter, faz o giro, é bom jogador esse gordinho, lançou na área, Cittadini matou no peito, derrubado na hora H, deslocado, ele pede pênalti, quando o René foi lhe dar combate, o árbitro ouve o de vídeo lá em cima, o Marcos Vinícius recebeu o lançamento do Walter, o Cittadini matou no peito, ajeitou para finalizar, o René tirou por baixo, o juiz mandou seguir, diz que não houve nada, houve, deslocou o jogador ali, garotinho, e agora o jogo está parado, René deu chega pra lá, Cittadini usando o corpo, hein, Apolinho? Foi pênalti, se ele olhar o VAR, é marcar o pênalti. O VAR é o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, de Minas Gerais, e continua aquele papo, o Marquinho. Tá segurando ali o VAR, analisando o lance, estava em condição legal, ele mata no peito, nas costas ali do jogador do Flamengo e deixa o corpo na frente, garotinho. Agora o árbitro vai lá olhar o VAR. Foi recomendado para que ele possa olhar e aí tomar a decisão. E olha, garotinho, a pressão foi grande dos jogadores do Atlético. Vamos observar agora o árbitro da partida, Ricardo Marques Ribeiro, da FIFA de Minas. Ele vai olhar o VAR, garotinho. Está sem pressa também. Cittadini, só não marca se não quiser. A impressão que deu foi que houve falta dentro da área e, consequentemente, a penalidade máxima foi a impressão que eu tive no lance. Agora o árbitro, repetindo o lance, volta a ver a mesma coisa. O René usando o braço e derrubando o atacante, camisa 18, Léo Cittadini. Apolinho, me ajuda nessa, Apolinho. Foi pênalti, ele só não marca se não quiser. Vamos ver o que, é que ele vai fazer. Ele vai olhar lá. São Judas Tadeu, que tem jogado um cisco no olho do cara do VAR agora. Verdade. E se disser hoje o dia do torcedor rubro-negro, o lá de cima vai dizer assim, mas ele é rubro-negro também. Não, Apolinho? Vai lá o árbitro, já viu? Vamos lá. Marcou pênalti. Pênalti contra o Flamengo. Foi aos 29 do segundo tempo, René deslocando o Léo Cittadini dentro da grande área. Marcos Vinícius. Pênalti claro, é possível até que ele dê o cartão amarelo, não vai dar o amarelo, o Walter pediu para cobrar. Agora o goleiro Hugo é um grande goleiro, São Judas Tadeu, hoje é o dia. Vamos ver, né, garotinho? Vamos lá então, funciona São Judas Tadeu, o dia do torcedor do Flamengo. Quem sabe, Hugo tá lá, se mexendo, 1,92m debaixo da meta do Flamengo. Lá vem o gordinho Walter, correu, caneta direita, atirou, defendeu o Hugo, defendeu o Hugo, defendeu o Hugo. E São Judas Tadeu ajudou, valeu, valeu, valeu, Marcos Vinícius. Beleza, garotinho. Hugo, um baita goleiro. São Judas Tadeu fez o trabalho dele. A bomba do Walter na meia altura no canto direito. O paredaço, aço, aço, fez a defesa, garotinho. É a maior revelação de goleiros dos últimos anos, das últimas temporadas. Goleiro Hugo, é demais, Apolinho. Olha, grande defesa, realmente, olha, sensacional. Daniel, como é o nome do cara que é da reserva? Daniel? Até Diego Alves. Diego. Diego? É Diego mesmo? Até esqueci o nome dele. Pode ir embora, rapaz. Tava com a canetinha durinha pra assinar novo contrato. Ah, procurar o que fazer. O Cittadini atrasando o Panicão na entrada da grande área. Hugo defendeu o pênalti ainda há pouco. Aos 31 minutos, Hugo defendeu, galera. O Flamengo segura. O Flamengo segura. E volta no contra-ataque agora. A jogada foi do Isla na canhota pra Bruno Henrique. Disparou, entrou na grande área. Driblou pra dentro. Tocou de caneta, chutou no cantinho. Rente bate a trave esquerda, a bola vai pra fora. Quase Coelho. Quase um golaço, garotinho. Ele passou pela ponta esquerda, deu um corte de letra, deixou o adversário no chão, bateu buscando o canto esquerdo. Santos já estava batido, por muito pouco não é o segundo do Flamengo, que parece que acordou depois do susto. 1-0 o placar com o Alialto. Olha o chat da Dubim, tá agitado. Carlos Silva, Marco Túlio, Matheus Santos de Tatuapé, São Paulo. O Luiz Simão tá dizendo que haja calma. É mesmo, cara. Mas quem tem Hugo, tem tudo lá embaixo dos paus. A bola volta agora com Pedro. Pedro amaciou com categoria, mas passou a bola errada. Ela é cortada, vem na linha de zaga. É pra Zé Ivaldo, Felipe Aguiar, chuta forte na frente. Tentava ali pela meia direita. Houve a falta do Renê, o árbitro para e marca. Banho relaxante com a Maxi Ducha, Lorenzetti com a nova resistência Loren Ultra, que dá mais durabilidade por apenas R$52. Barato é na Chatuba. É ou não é, Garcia Duarte? Aqui Tupi, a rádio líder. Aqui Tupi, a rádio líder. Para você que ligou agora, Flamengo ganha por 1-0 o gol do Bruno Henrique. O pênalti do Renê nos Léo Cittadini aos 29. O Hugo defendeu a cobrança do Walter e foi forte pra caramba, cara. Volta, foi de boa, Hugo. Volta de novo, Léo Cittadini. É na esquerda, atrasando bola na direita agora pro domínio de Zé Ivaldo. Zé Ivaldo recebeu do Felipe Aguiar, vira na esquerda, tocou pra Abner. Outra vez agora pra Zé Ivaldo, inverteu na direita pra jogada. Agora do Felipe Aguiar, 34-50. O Flamengo ganha por 1-0. No meio, Wellington lança. A bola vai na canhota, dominada, trazendo para o terreiro. Tentava por ali, a bola empurrada. Olha o Abner quando cruza a carimba do Isla. A bola vai para fora, 11:07 da noite em Curitiba. Apite comigo, galera! Dez pra terminar. E o placar é em Curitiba, é Flamengo 1-0. Escanteio cobrado da esquerda, Nicão tocou na área, cabeçada, a bola sobe demais. Alteração aí no Furacão. Saiu o Reinaldo, garotinho, camisa número 20, entrou 96. Carlos Eduardo, 96, no lugar do Reinaldo, informando RJ da Sorte. Carlos Eduardo, camisa 96, no lugar do Reinaldo. Eu vou girando o placar da noite. O Vasco joga pela Sul-Americana e a rede não balança em São Januário. Vinícius Gama. Tá complicado, garotinho. 32 minutos, segundo tempo. Vasco e Caracas 0-0. Duas alterações no Vasco. Saindo Carrinhos para a entrada do atacante Igor Catatal e saindo o atacante Vinícius para a entrada do Guilherme Parede, informando Ipiranga. Bruno Henrique vai na canhota, é dominado pelo Eric. Dá um empurrão, o árbitro para e marca a falta. Olha você soltando a voz do WhatsApp da Tupi, 980-18-88-80. A Tupi ouve você e você fala na Tupi. Solta a sua voz. Alô, garotinho, aqui é o Carlos Peixinho de Teoflotone, curtindo a transmissão da Super Rádio Tupi. E tô sempre meu Mengão aqui. Grande abraço aí, garotinho, José Carlos Araújo. Valeu, Carlos. Alô, Teoflotone. Alô, Minas Gerais. No Insta do garotinho, Pablo Furtado, Gisele Miranda, Celina Guzmão, Renato Barbosa. Deixe sua mensagem no Insta. José Carlos Araújo, garotinho. 37-8 para terminar. O Flamengo ganha e segura essa vitória. O Furacão a todo momento vai lá apertar, como agora, vem pela linha direita, procurou, lançamento de Lúcio, é pra Walter, chega cortando o Renê, corta com raiva, chuta forte pra frente, a bola vem descaindo, Everton Ribeiro não alcança, brigou pela bola, camisa 96, Carlos Eduardo atrasando pra Abner, tocando pra Wellington, devolvendo pra Abner, tá na esquerda, tocou em longa profundidade, era pro Lúcio, cortou Noga, botando a bola pela linha de lado, qualidade. Alto. Proteção veicular, você protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. Para você soltar a voz do WhatsApp da Tupi, 980-18-88-80. Quero ouvir sua voz brotando aqui na Tupi. Volta o Furacão. Vem lá de trás a jogada agora do Felipe Aguiar. Deixando para Zé Ivaldo. Zé Ivaldo tentou lançar. Escapuliu. Tocou em profundidade. profundidade, brigou pela bola, lançou Carlos Eduardo, é na direita, Paricão correu, tocou bola para Eric, vai na linha de fundo, pela ponta direita, gira, a trabalhação do René, prefere atrasar, e não vai ganhar Paricão, é o rubro negro, é o furacão de Curitiba, que tá perdendo por 1-0, Walter perdeu o pênalti, Hugo defendeu lá no canto direito, volta a bola de novo, Zé Ivaldo, é na esquerda, tentava Carlos Eduardo, Isla foi lá, cometeu a falta, o árbitro parou e marcou, e deu cartão amarelo para ele, Marcos Vinícius. Ele reclama que não teve a intenção, foi na bola, mas foi no tornozelo do jogador do Atlético, do camisa 96, Carlos Eduardo, Isla, recebe cartão amarelo, é o primeiro do jogo, informando o time. No FJ da Sorte, você pode ter a vida de bacana que merece, tem Toyota, Hilux, motos e uma cozinha dos sonhos, e com o mesmo título concorre a R$10 mil por mês, durante um ano, no dia 29, preparando para a cobrança, tá lá na falta Abner, lateral esquerdo, que em todo lugar do Márcio Azevedo, ele vai bater para dentro da grande área, o Flamengo tá todo na sua área, todo recuado, Abner, camisa 16, vai bater, apenas Everton Ribeiro na formação de barreiro, o árbitro vai autorizar, já autorizou, Abner correu, bateu por baixo, cortou, tentou por ali, era jogada, era o Daniel Cabral, cortou de novo, volta a bola para Abner, ele é teimoso, incrementa Palucci, o Lúcio Gonçalves, camisa 3, lança pelo volta na ponta direita, lançamento longo, a bola vai para fora. Aqui, Tupi, que pressão é essa, Paulinho? É verdade, há muito tempo eu estava aqui pensando nisso, há muito tempo eu não vejo o Flamengo tomar uma pressão e o time do Atlético não está com essa bola toda. O Flamengo, pô, olhando o Atlético jogar, não estou entendendo nada. Gustavo Henrique vem aí, vai sair o Pedro, né? Isso aí, ele tira um atacante, o Pedro coloca um, tira um atacante, coloca um zagueiro, incrível, Gustavo Henrique. O detalhe é que no jogo com o Internacional, ele tirou o Pedro para colocar o Léo Pereira, ou seja, a segunda vez seguida que o Domi tira um centroavante para colocar um defensor, garotinho. Será que é porque quem tem medo, Apolinho? Tá todo borrado no jogo que o Flamengo, se tivesse pressionado, tivesse saído para cima, né, pressionando a saída de bola, jogando como o Flamengo, teria vencido o primeiro tempo. Agora está arriscado até perder o jogo. E saiu o Walter agora no time do Atlético Paranaense. O Fabinho, camisa número 7, garotinho. Fabinho 7, saiu o Walter. Fabinho, camisa 7. Olha, o Walter, se tivesse magrinho, seria um dos maiores jogadores de futebol do Brasil. Mas é sempre assim, acima do peso, mas ele tem um talento extraordinário e mostra isso em todos os momentos com a bola nos pés. 11:13 da noite em Curitiba. Apite comigo, galera! 41-41, 4-4 para terminar. E o placar na Arena da Baixada. Flamengo tem 1, Bruno Henrique. 0. Sou eu, girando São Januário. Vinícius Gama. Garotinho, vamos chegando a 38 minutos do segundo tempo. Vasco da Gama tenta pressionar, mas tem dificuldades. Vai empatando com Caracas da Venezuela pelo placar de 0-0, informando o Autoglass. Quando o Daniel Cabral ficou sentido, levou uma pregada por ali na intermediária do Furacão. O jogo tá parado. Marcos Coelho, tá ligado? Tô ligado sim, garotinho. Já tô notando, tanto agora o Daniel Cabral, também lance anterior o Hugo. O Flamengo começa a ganhar tempo. A lição do adversário do fim de semana, o Inter Feiceira, foram 7 de acréscimos e teve gol no último minuto, garotinho. Olha a bola mal atrasada pelo Noga pro goleiro Hugo. Mete o pé forte na frente. A furada foi do Wellington. Cabeçada de Everton Ribeiro. Apto atrapalhava o Arão. Ainda assim ele encontrou bem colocado o Léo Pereira. Da esquerda para René. Desce pelo Flamengo. O Flamengo da Zezé Mota. Tenta lançamento na esquerda. A bola vai pela linha de lado. Novo abastece. Esse aí é pro carro, é pra vida, é cashback e benefícios pra valer. Baixa aí, lateral ser cobrado pelo Flamengo, René tá preparado, pede aproximação do companheiro, 42 e meio desse segundo tempo, o Flamengo ganha para 1-0, o Hugo pegou um pênalti cobrado pelo Walter, mas o Flamengo sofre, olha o chute do Eric, caminha, cabeçada foi dada no Citadini, a bola volta de novo, agora para Thiago Maia, tá pela esquerda, tenta o drible, carambolou, ali no Wellington, vai pelo a linha de lado é Flamengo, bola para bater no lateral lá pela calhota. A Tupi não para. Com o Timbre Top você tem 7 GB de internet e ainda concorre a prêmios com o FG e mais vantagens. Corra e aproveite. Agora o Bruno Henrique caído ou o Coelho? Tá sentindo fora das quatro linhas. Com um detalhe, o Dome, ele fez 3 modificações em 3 momentos diferentes, então ele não pode mais mexer na equipe. Ele está com um a menos em campo porque o Bruno Henrique recebe o atendimento e ele sentiu a virilha no começo do segundo tempo, garotinho. Aí olha o chutão forte agora do Gustavo Henrique. Chega primeiro Zé Ivaldo. Zé Ivaldo virando na calda para Abner. Tenta organizar de novo o furacão. O Flamengo ganha por 1-0, mas sofre. Sofre para Dedéu. Tenta segurar esse 1-0. Olha aí, galera. A bola atrasada. Ali pela direita, Eric atrasando, deixando a bola de novo agora na zaga. É Zé Ivaldo. Zé Ivaldo para Felipe Aguiar. Voltou a bola de novo agora para Zé Ivaldo na esquerda. A Abner recolhe. Abner tenta partir para o contra-ataque. Ainda tocando. Tenta abrir jogada. Atrasou de novo na linha de zaga. Vai procurar. Ainda pela esquerda. A bola vem pela ponta canhota. Cruzamento na área. Quarta zaga do Flamengo. Arão virando. Era para Daniel Cabral. Chega primeiro. Wellington. Wellington na ponta esquerda. Encontrou bem colocado por lá o Abner. Abner tocando. Camisa 7. Fabinho busca jogada para Abner. Cruza. Desvia na zaga. Vai para escanteio. Haja coração, Marcos Vinícius. Desviou no Daniel Cabral, garotinho. No finalzinho do jogo. Mais um escanteio para o Atlético Paranaense cobrar. Ali pela canhota. Galera, no finalzinho, a banana frita do Apolinto em campo. Até depois dos 40. Escanteio cobrado pelo alto na área. Subiu. A cabeçada foi do Zé Ivaldo. Tentou de novo. Olha o Arão. Enche o pé, bota na frente. Vem com a ver tudo, hein, Apolinho? Essa é dietética. E volta agora. A jogada de Wellington na esquerda para Abner. Abner desce pelo time do Atlético. Cruzamento na área. Cabeçada, olha para trás, chegou, furou a zaga. Olha o Gustavo Henrique, quem quarta é Renê para Daniel Cabral até Thiago Maia. Contra-ataque é perigoso pela esquerda com o Everton Ribeiro. Bruno Henrique tá livre pedindo bola, vai ser lançado. Thiago Maia entrou na área, procurou, cruzou, carimba na zaga no Zé Ivaldo e a bola vai para fora. Escanteio, o contra-ataque foi perigoso. Coelho fulminante, ele procurava o Everton Ribeiro que estava na linha da pequena área. Boas condições, escanteio na ponta esquerda, Flamengo vence por 1-0, 6 de acréscimo, informando assim até saúde. Até 51, Everton Ribeiro para Thiago Maia, da esquerda da grande área, ele atrasa a bola para Renê, Renê mais atrás agora para Léo Pereira, olha a posição do Hugo, atrasou mais ainda para o Hugo, gente que se liga na gente, Tupi Habib, torcendo pelo Flamengo, é vice-presidente da Tupi, lá na barra, com bandeirão e tudo, sofrendo, não passa nada. O Flamengo ganha para 1-0, mas sofre no finalzinho essa pressão. Lançamento errado, a bola cortada. Olha o contra-ataque com o Nicão. O Nicão buscou sair da ponta para meia. Tenta na entrada, grande área. Renê dá um toque por trás, é falta. Parou. Na meia direita, ele leva cartão amarelo. É perigosa contra o Flamengo, Marcos Vinícius. Perigosa, garotinho, a falta do Renê naquele famoso trança-pé ali. Derrubou o Nicão e recebe cartão amarelo. O lateral esquerdo do Flamengo, garotinho. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. É uma falta perigosa. Deu cãibra no Nicão aí também. É, Beto Ribeiro tá ajudando o Nicão a melhorar a circulação da perna ali. O jogo tá parado e o garoto Hugo tá lá pra garantir, como garantiu na cobrança do pênalti. Aos 31, ele defendeu um pênalti cobrado pelo meia Walter. E olha aí, galera, agora preparado, camisa 16, tá lá Abner, ele quem vai bater de caneta esquerda, pela meia direita na entrada da grande área, é perigosa contra o Flamengo, todo o Flamengo recuado. Hugo tá um pouquinho avançado, tá lá ele bem avançado, correu o Abner, tentou de curva na área, subiu, cortou a zaga, cabeçada por último do Isla pra escanteio. Haja coração, haja calmão, olha o gol. Garotinho, São Januário, 42 minutos do segundo tempo, cruzamento da direita e o atacante Thiago Reis, que entrou no segundo tempo, fez 1 para o Vasco, 0 para o Caracas, garotinho. Valeu, Thiago Reis, garoto revelação da base do Vasco da Gama. Olha o escanteio cobrado, a bola lançada pelo Nicão, Nicão atrasando, vem lá correndo pela direita, tentava a jogada o Carlos Eduardo, é uma nova falta, o Flamengo todo lá atrás se defende como pode. Marcos Vinícius, e é do mesmo local da falta anterior, garotinho, vai chover na área do Mengão mais uma vez. Mais uma vez, galera. Olha aí no chat da Tupi, Wallace Xavier, Luciano Souza, Zaya Rosa, Marcelo Duarte. Visite o moderno site tupi.fm. A direção de jornalismo é da Márcia Pinho. Chegamos a 48 minutos e meio. Vamos até 51. Preparado o Abner para a cobrança de falta. O Flamengo está nervoso. O torcedor do Flamengo está mais nervoso ainda. O Flamengo ganha por 1-0. Mas se segura lá atrás. Abner bate centro pelo alto. Aparece, subiu a cabeça. Essa foi dada lá no alto, vi empurrão. O árbitro parou e marcou. Você viu, Marcos Vinícius? Sim, beleza, garotinho. O Flamengo ganha mais um tempinho nesse final. A falta existiu, viu, empurrão ali em cima do jogador do Flamengo, no Noga. Ele cai, valoriza. O Flamengo ganha mais tempo para faturar mais essa vitória da Copa do Brasil. 1-0, bem bom, placar calmão. 49, galera. 49. Vamos até 51. São seis de acréscimo. Ejaculação precoce é coisa do passado. Tome uma atitude, tenha uma vida sexual mais prazerosa. Use Erifor. Ligue agora no 0800-021-733 e ganhe 80% de desconto. Chutando Hugo, a bola vai pela linha de lado. 49,5. Bateu o lateral, Eric atrasando. Deixando na linha de zaga para Felipe Aguiar. Atrasando mais para o goleiro Santos. Ele vai sair jogando pelo time do Atlético. Ele vira na direita. É para Eric, conduz a bola pela sua linha intermediária. Prendeu, devolveu de novo. Agora mais atrás para Felipe Aguiar. Lateralmente é para o domínio de Zé Ivaldo. Zé Ivaldo vai apertado. Ele vira na direita. Felipe Aguiar sai jogando. Vai ultrapassar a divisória. Tocou na ponta direita para Eric. Disparou. Lutou contra ele o Thiago Maia. A bola atrasada. Léo Cittadini cruzou na área. Olha a furada de uma Porto Isla. A bola caçada. É pelo Everton Ribeiro. Não. Chega primeiro cortando o Zé Ivaldo. É de cabeça. Encontra bem colocado na esquerda. Abner faz o giro. Trabalha. Everton Ribeiro corta a bola pelo lado. Lateral cobrado com pressa. Volta de novo. Agora o Wellington. Wellington rasteirinho. Na minha esquerda para Fabinho. Corre na ponta canhota. É marcado pelo William Arão. Ele faz o giro. Trabalha. Tenta limpar a bola. Preferiu a atrasar para Abner. Abner atrasando mais agora para o jogador que é Zé Ivaldo. Zé Ivaldo inverteu errado. Bruno Henrique, quando pegou no contra-ataque, tropeçou. Seria o contra-ataque dele sozinho. Mas volta de novo agora Felipe Aguiar na ponta direita. Léo Cittadini toca entre dois. Era para Nicão. Nicão tenta clarear. Clareou na primeira. Vai cruzar. Cruzou forte demais. A bola vai para fora. Chegamos a 50 e um pouquinho. Vai terminar daqui a pouquinho, o Flamengo sofre, ufa, o Mengão vai ganhando por 1-0. Multimarket, mega preços baixos, tudo que você precisa com desconto que você merece. O árbitro olhou, vai terminar, terminou. Flamengo 0. Jogo de ida, de final da Copa do Brasil. Bruno Henrique marcou os 20 do primeiro tempo. O detalhe, aos 29 do segundo, René fez pênalti no Léo Cittadini. Hugo defendeu o pênalti aos 31, cobrado pelo Gordinho Walter. Flamengo passa, joga por um empate no jogo de volta no Maracanã, dia 4 de novembro. São 11:24 da noite. 11:24 da noite. É Copa do Brasil, é Copa Sul-Americana, é campeão nato brasileiro, vai ter também seleção brasileira nas eliminatórias. A Tupi não para e vem aí. Valeu, garotinho José Carlos Araújo. Fim de papo da Copa do Brasil. Deu Mengão, Arena da Baixada. Flamengo 1, gol do Bruno Henrique, 0 para o Atlético Paranaense. Flamengo bem na Copa do Brasil. Jogo de ida das oitavas de final. Bem também no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores da América. Instante finais na Copa Sul-Americana. O Vasco vai vencendo o Caracas da Venezuela por 1-0. Gol do atacante Thiago Reis. também em Copa do Brasil. Corinthians vai perdendo para a equipe do América Mineiro por 1-0 na Arena Corinthians. 11:25, jogadores do Mengão deixando o gramado. Alô, Marcos Coelho, Marcos Vinícius, alô, dupla. É, e a noite do Hugo, né, Vinícius Gama? O Bruno Henrique fez o gol da vitória do Flamengo, mas o mais festejado no gramado é o goleiro do Flamengo, que pegou um pênalti no momento crucial da partida. Recebeu um abraço de todos os jogadores, incluindo os também goleiros César e Diego Alves. Eles fizeram questão de acessarem o gramado para abraçar o Hugo, que deixa de ser promessa, vira uma realidade, pega o primeiro pênalti como profissional e hoje podemos dizer, decidiu o placar. Se não fosse por isso, talvez 1-1, resultado complicado para um jogo de mata-mata. Flamengo e Atlético se encontram no próximo meio de semana, quarta-feira, no estádio do Maracanã. Um empate será suficiente para o mais querido do Brasil avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Podemos dizer, o dia do torcedor flamenguista termina com celebração, Vinícius Gama. É isso aí, Marcos Coelho. E agora o Mengão de olho aí, voltando as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta aí o São Paulo domingo no Maracanã, 16:00, Coelho. É verdade. E para esse jogo, certamente, terá a volta do Gerson, ele que não atuou hoje, pois no jogo de domingo, Arão e Thiago Maia vão cumprir suspensão automática pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, essa entrada do Daniel Cabral pode ter sido para dar ritmo e confiança ao volante, que pode ser uma opção para formar ali a dupla na contenção no meio de campo ao lado do Gerson. Mais um jogador também dando suas credenciais, Daniel Cabral, 18 anos de idade, entrou e deu conta do recado, Gama. Com certeza, olha aí, jogo encerrado na Copa Sul-Americana, São Januário deu Vasco. O jogo aí tecnicamente fraco, Thiago Reis que entrou no segundo tempo, 42 minutos, aproveitando o cruzamento da direita, 1 para o Vasco, 0 para o Caracas da Venezuela. Vasco se classifica para a próxima fase da Copa Sul-Americana com empate no segundo jogo na Venezuela. Lembrando que o Igor Catatal, atacante vascaíno, foi expulso, ele que tinha acabado de entrar no jogo, deu 3 entradas ali duras do jogador adversário, segundo cartão amarelo, acabou sendo expulso o atacante do Vasco, Igor Catatal. Voltando aqui na Copa do Brasil, jogo encerrado na Arena Corinthians, o América Mineiro venceu o Corinthians por 1-0, gol do Marcelo Toscano aos 43 do segundo tempo, e mais cedo na Vila Belmiro, Santos e Ceará empataram 0-0, e no Estádio Olímpico em Goiânia, o Internacional venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 2-1. 11:28, voltando então ao jogo do Mengão. Um time aí diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. Flamengo tomando pressão, principalmente no segundo tempo, mas conseguiu a vitória. Vamos então saber do Mengão na partida. Será que o Atlético Paranaense surpreendeu? Falando aí do jogo do Mengão, o comentarista mais ouvido do Brasil. E aí, Apolinho? Olha, eu não gostei nem um pouco, a não ser do resultado, né? Eu gosto de resultado. Né? Ou para mim é festa. Eu não me importa se não deu show, se não. Agora jogou muito mal, é outra coisa. Ganhou, mas olha, foi salvo pelo Hugo com a defesa espetacular do lance do pênalti, além de outras defesas no jogo. Teve uma que a bola, inclusive, ainda bateu na trave. O Atlético foi muito melhor que o Flamengo no segundo tempo. O Flamengo cometeu um almanac inteiro de falhas, daquelas que você olha, vai na para 3, tem um, na para 52, tem outro, 37, vai até o fim. Errou tudo que tentou fazer. O sistema defensivo do Flamengo foi amplamente superado. Quem a barreira foi o Hugo. O Hugo fez lá duas ou três defesas espetaculares e uma delas o pênalti que ele pegou do Valdo, que seria o gol do empate. Então, realmente, não foi uma boa jornada e o resultado, portanto, é um prêmio ao Flamengo, um presente, não é nem um prêmio, porque ele não merece prêmio pelo que jogou, mas é um presente. E, naturalmente, São Judas Tadeu protegeu no dia do torcedor rubro-negro, no dia do flamenguista, não merecia passar por um vexame, porque esse time do Atlético é fraco, E o Flamengo levou um chocolate no segundo tempo, não conseguiu. O goleiro do Atlético não fez nenhuma defesa no segundo tempo, embora não foi lá. É incrível isso. Ah, sentiu o campo, quem sentiu o campo? Ah, grama artificial, agora vou inventar, uma opção de histórias. O fato é que jogou muito mal, muito mal. Setor esquerdo da defesa do Flamengo, Léo Pereira e Felipe Luiz, estava muito ruim. Ele mete o René faz um pênalti, leva cartão. Não levou cartão no pênalti, não, senão tinha sido expulso. Levou cartão logo depois. Estava perdido, a defesa do Flamengo perdida. O meio de campo do Flamengo se perdeu logo no segundo tempo. Eu não entendi se o Gerson estava no banco. Você não pode perder o jogo. Agora ele está cansado, não está cansado. Sabe, eu critiquei inclusive o Jorge Jesus por causa disso. Ele não tinha folga. Ele disse, ah, descansa quinta e sexta, quarta e domingo vai jogar. E botava para jogar direto. Então o Gerson estava no banco. Você está vendo, está bem, mas vai descansar o cara, é justo. Mas você vê que o jogo não está andando, você tinha que. O Gerson, você está aqui, você está no banco. Então você vai entrar ali e vai arrumar isso aqui para mim. Ele arrumaria, se o Gerson entrasse. Arrumaria o meio de campo, eles parariam de ter esse domínio. Né? O Flamengo só ia dar combate quando a bola chegava muito perto da sua própria área. Fora disso, não teve combate. Os caras tocaram bola à vontade. O Gordinho, o Volta, que não é mais gordinho, ele emagreceu bastante, ele deitou e rolou ali. Ele fez, jogou, inclusive, coitado, ele estava batido no final do jogo, porque ele poderia ter empatado a partida, mas perdeu o pênalti. Na verdade, não perdeu, o Hugo pegou, né? Uma defesa sensacional. E o Flamengo viveu, no gol conseguiu uns 20 minutos do primeiro tempo, né? Quando o Bruno Henrique aproveitou uma sobra numa cabeçada do Pedro no travessão. A bola surpreendeu, os jogadores ficaram olhando para cima onde é que estava a bola, ela caiu e o Bruno Henrique escorou e botou para dentro. O Flamengo fez esse gol aos 20 do primeiro tempo. A partir daí não jogou mais. Segundo tempo não viu a cor da bola. É preocupante. O jogo, uma equipe como a do Flamengo, né? Com a categoria que os jogadores do Flamengo têm, não pode de maneira nenhuma apresentar um futebol dessa qualidade. Alguma coisa. Mas foi dentro do princípio do jogo. Repara, lembra que eu falei? Vai ver se acelerar um pouquinho, está jogando, parecia treino, sabe, de dois toques, está ali tocando bola e tal. É, não sei se achou que o adversário era fraco, será que eles acharam? Sei que eles não jogaram no primeiro tempo. Primeiro tempo começou mal escalado, rapidinho consertou. O Vitinho tinha, não sei se o Vitinho saiu por conta dele também, pode ser isso. Jogando pela ponta direita, ficou ali uns 10 minutos, depois foi pro meio, que seria o lugar adequado dele. Mas ele deveria jogar um pouco mais encostado no Pedro, para facilitar a vida do Pedro, né? Dividir a marcação ali. O Pedro estava entrincheirado ali, com dois, três jogadores em torno dele. Se o Vitinho encosta, abriu um pouquinho, para os dois poderem jogar melhor. Mas não, ele não fez isso, e o Everton Ribeiro foi encaixotado, o Isla encaixotado, e o Autuori o tempo todo mandando jogar em cima do lateral esquerdo do Flamengo, primeiro do Felipe Luiz, depois do René. E acabou premiado, né? Que houve o pênalti feito pelo René, o pênalti claro, eu cantei antes, muito antes do VAR, na hora que a bola bateu lá, foi escandaloso, não tinha como. Né? Não tinha nem São Judas Tadeu ajudando, botando cisco no olho do VAR. Poderia deixar de marcar o pênalti. Mas aí o Walter bateu e o Hugo fez uma defesa monumental. Eu falei até, esqueci o nome do goleiro outro. Você é Daniel, é Gustavo, é Diego, tá bom, Diego. Tá pedindo para renovar. O Flamengo pode ter certo. Não é um mau goleiro. Mas aqui jogando no Campeonato Brasileiro, tem uns 10 goleiros melhores do que ele. Aqui no Campeonato Brasileiro. E no Flamengo tem dois, tem o Hugo e tem o César. Então, ele quer ganhar muito dinheiro, tal, é justo, até faz parte da vida profissional. Mas ó, obrigado, amigo. Então, um abraço, até logo, vai com Deus e deixa ele sair. Eu tenho a bronca engarrafada dele daquele episódio lá atrás que ele fez com o César e com o Dorival Júnior e com o diretor do Flamengo, que estava na época no vestiário. Não quis ser reserva, desacatou todo mundo, desacatou o companheiro, desacatou o treinador, desacatou o dirigente, desacatou o clube e a sua torcida. Isso eu não perdoo. Se eu sou dirigente do Flamengo, naquele dia, ele não entraria no clube para pegar o material dele. Não entraria, mandaria alguém da funcionário, pega tudo dele, bota lá na calçada, manda ele procurar o direito dele na justiça. Eu tenho realmente essa ressalva a fazer. ele é um profissional, é certo? Agora, o comportamento dele é inadequado para a função que ele exerce. É inadequado. E isso, ele, a história do Flamengo não permite que alguém faça o que ele fez. Não permite. Não permite. A diretoria elevou, gostou toda uma mamãezada, mas eu mandaria ele embora na hora. E ele não faz falta nenhuma. Nem que ele pegasse muito, ele faria falta. Nenhum profissional de futebol, nenhum. Se fosse o Pelé que fizesse isso, mas não é maior do que o Flamengo. Ninguém é maior do que o Flamengo. Ninguém. Ninguém. Então, amigo, é o seguinte, fica na tua, quietinho, vara curta. Se o Flamengo quiser renovar, aceita o que o Flamengo está oferecendo. Embora eu não concorde, de qualquer forma, eu não decido nada. Apenas deixo meu protesto como torcedor do Flamengo, como rubro-negro, como conselheiro. Me senti ofendido pelo que ele fez. Ofendido. Não perdoo e repito, ele hoje tem que sentar no banco para o Hugo. E se o Hugo sair, vai ficar lá esperando o César. O César vai entrar e ele aí vai ser a terceira opção. O César machucar e ele entra. Do contrário, vai ficar vendo sentadinho no banco, se quiser. Bom, mas o que importa é o seguinte, com todos os problemas, o Flamengo venceu 1-0 e segue na luta. Agora a segunda partida em casa, o Flamengo conta com a vantagem do empate. É isso aí, a bola segue rolando aqui na Tupi. Valeu, maravilha, Paulinho Washington Rodrigues. E agora tem Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o São Paulo no Maracanã no próximo domingo. O Flamengo tem mais uma chance aí de conseguir ultrapassar o Internacional, né, em número de pontos. O Internacional que pega o Corinthians lá no Itaquerão, na Arena Corinthians no sábado. Se bem que o Corinthians também está tropeçando direto aí. Corinthians está mal das pernas, perdeu mais uma vez agora pela Copa do Brasil. 1-0 para o América Mineiro. Valeu, Apolinho Washington Rodrigues, analisando aí a vitória do Mengão no dia do Flamenguista. 1-0 para cima do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. São 11 da noite, mais 37 minutos. Daqui a pouco eu repasso aqui os resultados da Copa do Brasil. Mas hoje tivemos também a Copa Sul-Americana e o Vascão da Gama venceu, rapaz. Um primeiro tempo aí com pouquíssimas chances de gol. Vasco da Gama teve jogador expulso, o atacante Igor Catatau, que tinha entrado aí há poucos minutos, acabou sendo expulso, e o Thiago Reis fez o gol da vitória do Vasco da Gama aos 42 minutos do segundo tempo em São Januário. Vitória para dar tranquilidade ao gigante da colina, em Wellington Campos. É verdade, uma vitória importantíssima para o Vasco da Gama, que teve o pênalti perdido pelo Carlinhos, chutou em cima do goleiro, que acabou fazendo a defesa, e dessa maneira foi muito comemorada a vitória. Aí alguém do outro lado do rádio vai falar, mas 1-0 é porque você leva uma vantagem lá para Caracas, e o time do Caracas, ele não é essa coisa toda. O Vasco, que não fez um bom jogo, se enrolou e poderia ter feito aí uma boa vitória com uma margem maior de gols, mas o importante é que ele faz 3 pontos, tem a vantagem do empate, e se fizer um gol lá, aí como tem o gol qualificado, Libertadores tem, né? É, e Copa Sul-Americana também, aí melhora ainda mais a situação do Vasco, viu, meu querido Vinícius Gama? É, lembrando que na Libertadores, né, o Caracas da Venezuela ficou na terceira colocação, e em casa ele perdeu pro Lanterna da Chave, que foi Independente Medellín, por 2-0. Então a fase do Vasco não é boa, mas também não é nada impossível o Vasco da Gama ir lá e conseguir também um bom resultado, de repente um empate, aí se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E o Vasco da Gama agora voltando as atenções aí para o Campeonato Brasileiro, onde a situação não é boa, apesar do Vasco ainda ter jogos a menos aí para cumprir, né, Wellington? Esse é o detalhe, o Vasco tem 2 jogos a menos do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras e também o Fortaleza. O Vasco vai jogar com Goiás no próximo domingo, 8:30 PM, e lá de Goiânia mesmo, ele segue para Caracas, para o jogo da Copa Sul-Americana. E uma informação, a Sul-Americana determina que atletas e comissão técnica, chegando, no caso, ao país, não saia ninguém do hotel. Se sair do hotel, se botar a cara para fora do hotel, $15 mil de multa. Sabia dessa, Vinícius Gama? Sabia não, Wellington, que coisa, hein? É, muita coisa, cara. É, e com relação ao Wellington aí, a Copa Sul-Americana, Conmebol, quem fala, demora muito. Então nós estamos aguardando aqui, porque fica tudo por conta da Conmebol. Né? Então a informação que nós temos nesse momento é que o Castanho e mais o técnico do Vasco da Gama, o Ricardo Sapinto, vão estar na coletiva. Agora, o acesso à coletiva através da mídia da Conmebol, que é o grande problema. Estamos tentando resolver isso com o Rômulo da Conmebol, meu ídolo. É tudo novo por causa da pandemia. Tá certo, Wellington. A ultimazinha para poder te liberar. O Vasco da Gama não atacou tanto assim, mas também não foi muito atacado pelo Caracas hoje em São Januário. Foi um jogo bem igual, né, Wellington? Isso aí, foi um jogo bem igual. O Vasco teve... Só no primeiro tempo, o Vasco teve 65% de posse de bola. Segundo tempo, o Vasco também ficou bastante tempo com a bola, mas esbarrou no goleiro. O Ribamar perdeu um gol de cabeça, perdeu um pênalti. Vale placar moral ainda, Vinícius? Vale? Placar moral? Antigamente tinha placar moral. Se o Vasco aproveitasse as oportunidades que teve e mais o gol, faria 3-0, 4-0. Sairia com uma situação muito favorável. Mas foi comemorada a vitória de 1-0. É isso aí. Teve mais chances. Ainda teve aí o pênalti perdido aí pelo Carlinhos. Mas, enfim, Vasco da Gama vence. Depois de algum tempo, a primeira vitória do técnico Ricardo Sapinto, dirigindo aí o gigante da colina. O jornalismo da Tupi não para. Plantão do jornalismo. Alô, Renan Gonçalves. Vinícius Gama, uma grande quantidade de drogas e uma arma foram apreendidas por policiais militares no bairro Vila Isabel, na cidade de Três Rios, na noite de hoje. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região. É com você, Vinícius Gama. Daqui a pouco tem muito mais aqui no Super Futebol Tupi.